Tá, ok. Após vocês conseguirem desvendar o mistério da fechadura misteriosa atrás do trono de Gordinho, dormiram, descansaram, recuperaram as energias. E depois, no dia seguinte, amanhã seguinte do dia... Que dia é hoje, Barba? Faço a menor ideia, mas... Tá, beleza. Boa, Barba. Hoje é o dia primeiro de Xim. Opa, mudou o mês. Mudou o mês. Deve ser por isso que eu já tô tudo depenado, já. Bom, basicamente, vocês estão no corredor, diante de uma sala aparentemente vazia. A Toffler percebeu que no meio da sala existe um pilar invisível. Não estava vazio. E o Celerin foi lá investigar esse pilar e tentar pousar em cima dele, quando ele foi atacado por dois violentos golpes de uma lâmina invisível. Deixa eu ver se os dois golpes. Eu falei, nossa, bom. Três números da sorte, meu cara. Não serão dois golpes. Ok, nesse momento o Celerin paira. Cambaleante diante da criatura invisível que está prestes a atacar novamente. Onde vocês fazem o quê? Qual iniciativa? Qual iniciativa? O que a gente faz? Qual iniciativa? Por quê? Então digam suas iniciativas. É 30. Digam seus caralho. Já, já foi a primeira XP. O Jeff, XP aí. Caraca. Acelerei 24. Ó. Burro 17. Nossa. 4. É um 5. Puta que pariu. Burro 17. É? Tipo, só 19 diferença pra mim. Todas anotadas? Ciele 15. Ciele 15. Top 22. Top 22. Top 22. Top 22. Tá bem que a gente vai adiante do bicho, né? Top 22. Lisbeth? 3. Sorte que a gente tava invisível, senão ia reduzir um D10 a iniciativa dele. Parece que quem é de Deus sempre é o último, né? É. Deus não ajuda. Sabe por quê? É porque os clérigos, os paladinos, os servos de Calmir e os paladinos sempre oferecem uma chance de rendição. Como assim? Ó, a gente não vai te atacar, melhor você se render. Ah. E aí traz o grupo lá. A gente não fez nada. Não foi a gente que te atacou. Pense pelo lado positivo. Faz de conta que você é o primeiro, mas você já agita pra só o resto. É isso. E aí, independente da ordem, você vai ser sempre o primeiro. Qual foi a sua ação? E você rezou. Pois é. E aí, começou o resto. É isso que todo mundo tá morto. Você vai ser sempre o primeiro aí. É, o último. Se todo mundo tá morto, vai ser o primeiro pra sempre. Vai ser assim. Ah, amor, quanto você tem de destreza? Opa, empatou com o Golem. Um? Eu dou mais um pro Golem. Nossa, legal. O Golem tá com bichinhas bonitinhas, tem mais 5. Espada de espelho. Como é que é o nome aí? Eu não sei porque tá escrito aí, é. EX. EX, EX. RX? EX. EX. É, que aí é carta de Pokémon, é, é, geralmente é que é mais foda. É. Não sei se você conhece. Que é mais foda. Incompleto esse nome. Espada Justiceiro de Théon Líder, clérigo de Calmir. É o nome completo. Ok. Griel. Sério, sou eu? Por que você acha isso? É. Você é Ranger e tá aí primeiro, né? Quem será que seu arqueiro primeiro? É, qual será o ato insensato que Griel cometerá desta vez? Não percam no próximo episódio de essa porra. Tá, ele vai voltar e vai ficar lá na sala batendo a cabeça. O Jeff. A minha ação. É o mesmo, só passada. Acho que você não viu? É, não é mais tão novo. Vou fazer o seguinte, Jeff. É novo. Assim que eu vi. Suplementando ele, eu vi a mancha de sangue. Sim. Marca do caçador. Você tem que ter contato visual com a criatura? Sim. Eu tenho que conseguir ver. Durante os seus ataques? Não. Não, porque a marca é psicológica. É, só consigo. Não, tipo, não fica nada aparecendo no monstro. A marca é psicológica. Caralho, ele marcou, eu tô marcando. É que não fica nada visual no monstro. Tá aqui, tá aqui. Não, é tipo, ó, você tá marcado, hein? Ó. Puta, é assim, é os Vingadores, é o Hulk, é o Thor, é o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro. Aí os caras tão lá, brrr, brrr, batendo no Thanos. Aí pula o Gavião Arqueiro. Ele tá marcado, relaxa, gente, tá marcado, tá marcado. marcado. Os caras olham pro outro assim, o que ele tá falando? Não passa assim, ó. Ok, ele está marcado por você, Griel. Segura essa. Hã? Você guarda a sua ação, sua marca ele. Isso conta com ação? Porque... É, bônus. Então você está segurando a sua ação. É porque agora tem vantagem de chegar. Mas você vê, mais hora que você vê ele, você pode atacar, você ataca, né? Igual eles são imunes a. Seguração, eu faço uma magia de ver ele desistir. Não, você é resistente, porque ele é de ferro. Não, ele é de ferro. Esse é ferro. Tô pensando o golem de ferro. Eu não sei se era, mas mesmo assim. A gente não definiu ainda que ele era de ferro, né? Ô Jeff, sabe que item que eu vou querer? Ele falou que era de ferro. Ele falou. Jeff. Vou querer uma Pokédex, aí eu já vejo o tipo do monstro que ele vai. Uma Pokédex, né? Eu queria ter trazido. Vai cair! Gole, de sério? Você não tá zoando? Não, seria legal. Ué, mas é só perguntar a Toff se eles são Pokédex, e o que são Pokédex ambulantes, por ver. Né? Não, mas. O jogo só dá, pode. Você pode abrir um livro mágico, tipo. Não, mas imagina fazer assim, forjar com magia, com Deus. Você pode fazer um livro. Nossa, tem muita coisa. Pode comprar um livro que contém várias informações de um viajante. Não, ele quer uma Pokédex, não um livro. É, é um negócio que fala. Ele quer uma coisa que fala. Pokédex é o quê, caralho? Um livro ou uma gente? Eu tenho uma Pokédex, é dois. Isso eu tenho. Você quer uma Pokédex mesmo? Você terá. Qual é a altura do teto, Jeff? 6 metros. 6 metros do teto. Você falou a altura do negócio? Falei. 3. Do bichinho é 3. Do pé são 6. De largura são quanto? 18? 3. Não. É, ele vai pegar a sala. Mas é cara, você pode por mim, fazer pra equilibrar pra, tipo, criaturas legendárias não dar informação, ou, sei lá, criaturas que foram criadas. 21. 21? 15 por 21? Tem que entrar na sala, o corredor é menor. Tô tentando. Põe em cima. Aí, viu? Ariel, põe em cima. Não, pra ficar igual tô. Ficar de ponta cabeça. Tá, ok, Griel. No momento em que então, ele corta o Celerine na segunda vez, que você se toca que é uma criatura, aí você consegue marcar ele. Você não vê mais ele. Eu tô de ponta cabeça. De ponta cabeça no teto. Mas isso é você vai enxergar, né? Ok. Você pode dar uma verdade. Tô lá. Deixa o bichinho aí, rapaz. Ninguém sabe se vai ficar com a cabeça no teto. Então, ó, tem esse aqui, ó, mais bonitinho. Esse você consegue. Pendura o ar também. Tinha um pequenininho desse, não tinha? Tá aí comigo. E o que mais eu vou fazer? Eu vou... Sentar e chorar. Você vai querer guardar ação, cara, pra hora que eu... Ô, me dá um craque desse aí, né, seus coisas? Você vai desindividualizar. Você vai passar aqui, tá vendo? Pegou meu craque? Muito obrigado. Tá, melhor, né? Eu vou rezar. Eu tava esperando rezando, viu? Ele vai fazer outra coisa. Rezar pra quem? Vou rezar pra Glory. É do Clahag, né? Não, ele tem sua alma? Eu que eu preciso de uma pomada pro Glory. Tem preço? Não sei. O que você quer fazer com pomada? É a visão da verdade. Você tem um componente material de preço. Que é uma pomada. É tipo isso, você passa o bagulho no ouro, você consegue enxergar. Feita de pó de cogumelo, açafrão e gordura. Ah, eu tenho, acho que cogumelo, açafrão, gordura. Gordura? Ah, por que você tá olhando pra mim, mano? Não! Dá pra fazer pó grosso pra caralho! Aí, aí. Já é a terminação dele? E guardou a ação. Pra que ele guardou a ação? Alto ou volta baixo? Ele guardou a ação. Não, ele rezou. Ele fez a ação dele. O que você vai fazer? Eu vou... Antes de tudo, qual que é a sua reação quando você é atingido dessa forma? O golpe pegou assim, ele pegou aqui e aqui. Dá um pulo pra trás. Ih, caralho! Volta lá. Sim. Quanto? Um quadrado? Calma aí. Isso que deixou o flambu. 29. O quê? Percepção. Vai ter que percepcionar o... Os dois golpes que eu tô tomando estão nessa hora, né? Eu tava voando acima dele, né? Certo, né? Coisa assim. E, peraí, um veio de cima. Assim? Daí é o nosso que já pegou uma vez pra nossa campanha. Pra representar a joia das obras das esposas dos personagens. E agora ela faz a lágrima da Bia, a lágrima de Valkyria. Ou no caso, eu só não lembro o nome daquela nave Star Wars. Nada? Tipo, alguém do lado, cortou? Não. Um golpe veio de cima, da esquerda pra direita. E o outro veio reto, da esquerda pra direita. Então não foi a mesma pessoa. Parece, que tá agora. Hã? Não foi a mesma pessoa. Só, porque fazia assim, fazia assim. Só fez assim e fez assim. Como é que do shopping melhor? Então, não é uma arma de duas mãos. Foi uma pessoa só. E aí, o que você vai fazer? Chorar. Chorar. Imagina, quem tá filmando? Será que o moleque foge do guarda-chapa muito foda? Ele foge. Ele é gordinho também, ele é bom. Os caras tão caindo, cara, puta que pariu. É, acho que agora eu entendi o que você quis falar isso. Pra mim não sair daí, senão eu vou me foder muito. É, você vai sair da... Da radiação dele, tomar dois ataques, de boas. Então, dá me... Eu mesmo, só vou... Virar de costas pro monstro. Foda-se. Vou olhar pro... Não tô vendo ele mesmo. Vou olhar pro... Pessoal, que os olhos do meu coração não sente. Pessoal, isso não é um primário comum. É uma criatura. E ela, aparentemente, tem duas armas. Então, eu conto com a ajuda de vocês para derrotá-la. Aí eu cadê a pro... criatura? Não é um primário comum. Ele não falou onde tá com o pilar, ele já sabe onde tá. Não, mas a gente até viu, velho. Ele mexeu o pilar. Ele mexeu, ele tá invisível, né? A gente não sabe. Mas eu fui do lado dele, na hora que eu cheguei do lado dele, ele me atacou. O pilar tá parado. Você tem uma noção de onde que tá a criatura? Vaga. Tá. Também quis saber. A toque jogou a moeda. Tá, a moeda bateu, fez o som de metal contra metal. Tá? E aí vocês viram o Silerim sendo cortado duas vezes. A gente tem uma noção vaga de onde tá a criatura. Eu olho pro Murray, pro Grial e pra Nisbet e falo: vocês serão a nossa linha de frente. Ponta a mão pra eles e a mão brilha. Eles são abençoados. Quem? Murray e Nisbet? Murray, Nisbet e Grial. O Léo, Grial, linha de frente? Mas é que ele ganha bônus pra ataque. Agora ele vai ser. Você tá negócio. Como você fez isso aí? É, Bless. Não, mas. Eu tava de olho fechado. Eu tava de olho fechado, não me deu olho. Mas eu abençoei pra você e abençoei vocês. É, não tem só problema. Griel, você tá lá orando pra Glória. Você sente uma bênção forças você. Pra que as besteiras que o Calmer disse não sejam verdade. E aí você sente o toque de sua deusa. Não foi você. Pra você não foi ele. Mas, toda... mas pode ter sido Glória por intermédio de Celerim. E agora você. Ou seja, a Glória serve a Celerim. Ultimamente tá servindo qualquer um, filho, pagando bem. Não tem. Okay. Vamos arriscar. Bônus action, vou usar magia rápida. Joga talco, invisível. Ele é todo torto. E vou sair daí. Pô, como você vai desenvolver? Vou jogar terra no bicho. E agora? Não, mas tá voando, né? Todo mundo vai ver? Eu não. Eu só batendo o preto. Ok. Oi? Um preto grande. Um negócio preto, um negócio preto maior. Cai dele. Deixa dele, cai. Qual que é seu AC, Celene? Ai. É, 16. Eu só falei pra você que não. 16? Ah, eu sou invisível. Boa. Tá. Você fica invisível e sai. Você voa pro corredor, né? Você voa em direção ao corredor de volta. Tá, lembra que o corredor é mais baixo. Sim. Tá? Você voa em direção ao corredor e aí você sente só o vento de algo cortando o ar ali, se deslocando em grande velocidade, resvalando assim nas suas asas na hora que você bate elas para trás assim para pegar impulso, né? Você sente ele resvalando, cortando algumas das suas penas, mas não te causa dano. Imagina se não fosse com desvantagem. Ainda eu falei, desvantagem, tinha deitado um. Ainda falei pra ele, falei assim, mano, não adianta, é gola, a invisibilidade, só tem a vantagem de jogar com desvantagem, né? É, eu joguei um teste de percepção pra ver se ele Percebi o Selenin se afastando. Mas eu fiz invisível só pra isso, só pra ele não me acertar. Só pra ele não me acertar. Foi perfeito. Não foi, foi a melhor acertar. Coisa. Obviamente. E aí eu faço igual que as quedas igual do Harry Potter. Fadinho, todo mundo! Na vassoura. Saí dando cambalhota nele. Conjura as fadinhas pra dar visibilidade pra todo mundo do grupo. Bom, encerrou a sua ação? Sim, agora tá no meio do todo corredor. Certo, cara. Meio do corredor voando. Toph, você, o que você vai fazer? Tá. Achei que era o bicho andando. Sério, o que você conseguiu ver lá? Fala pra mim. Melhor você tinha falado em voz alta, né? É um golem de ferro. Invisível. E ele tem. Ele falou na última sessão: golem de ferro invisível. Foi em ônibus. E eu também sabia por causa do meu arcano. Mas, invisibilidade num golem? Como isso é possível? Acho que alguém colocou isso mesmo. Droga. Vai ver que é um golem mendigo. Tá. Quem sabe ele não nasceu invisível? Hã? Quem sabe ele não nasceu invisível? Ele tem duas armas, então cuidado com isso. Tá, eu vou tentar uma coisa então. Vamos ver se esse cajado funciona. Vai lá. Ah, tem que ver. Como que essa cura fala, velho? Imagina o cara fazendo um golem invisível. Ô fulano, quando é que tem essa perna nessa rótula aqui? Que perna? Que rótula? Cajado, mostre-me meus inimigos. Eles estão invisíveis sob o véu de tenebra. Revelhos! Aquele cajado de verde invisível. Cajado invisível. Ativa verde invisível? Uh-huh. Sim. Só pra uma você? Área. Então, eu não sei. Ele fala que é uma área de até 18 metros. Eu não lembro mas mais. Mas eu não sei se é pessoal, esse dedo invisível. E aí é o item também. Se for pra top, vai ser muito tipo. Não. Nada a ver. Ah, agora eu tô vendo. Sim, eu acho que a top fudeu meu golem. Mas eu acho que eu fudeu vocês mais ainda. É, não vale isso. Tem porque que ter previsto. Ou seja, vale a pelate. Veja o lado bom, a gente vai ter que gastar e cancelar magia. Calma aí, acabou a mas isso que é pior, se é cancelar o quê? Você não está vendo. Não, é só em você, não é em área. É pessoal? É. A hora de proteção que é em área. Ah, tá. Agora você não está vendo o golem. Você não está vendo a hora de proteção também. Joga lama nele. Mas ver o invisível, você pode fazer em outra pessoa se você quiser. Não, mas isso aí é o cajado. Ah, não, que... só em você que pode ser. É só, mas é no próprio cajado. É, cajado só você pode fazer. Quando você segura o cajado, você pode ficar pensando do Rose, tá três já. Ver invisibilidade é pessoal mesmo. Sim. E a proteção pra quem vai tancar vai ser bom. Nossa, dá pra ver até que vai ter um planetário. Só que é. Então, só que aí, Gé. Mas aí, Gé, o cajado ele tem proteção. E tem a detecção. Na proteção eu tenho ver invisível. E na detecção eu tenho ver invisível também. Qual que é a diferença? Você enxerga a minha verdadeira. Tipo assim, o cajado ele me dá uma aura as auras na proteção. Que dá um CA, mais um teste de resistência. Aí tem que ver invisível e dar luz. Aí na detecção, ele detecta veneno, tendência, doença, magia e invisibilidade. Entendeu? Tá, magia. Você pode utilizar a magia ver invisível. Tá, beleza. Tá, você não vê invisível? Não. Ah, não, tu não sabe. Tu sabe que não vai ficar, mas você pode usar em alguém. E essa pessoa pode ter portas secretas. Ah, tá. Aura de proteção, sim. Inclusive, então, enquanto ela cria uma luz, ela cria uma luz fraca, tá? Enquanto você estiver dentro dessa luz, são 60 feet de raio, 18 metros. Enquanto você e seus aliados estiverem, vocês conseguem sentir a localização de qualquer criatura invisível hostil. Nossa, como. Mas qual que é a diferença? Se estiver dentro da luz, você pode sentir o negócio e saber onde ele está. Ali! Ah, então já você sabe praticamente exatamente onde está. Não, é. Praticamente, tipo, se o cara se mexer, você der o famoso passo de ajuste, você sabe que ele se mexeu. O Jeff, puxão do quê? Top! O que você faz aquele negócio que faz pro chão ficar escorregadio? Uma pergunta, o chão é como o chão? Preda. E eu quero tentar sentir se os pés dele, ele é todo coberto até a sola do pé de pedra. Como assim? Ele é o golem é de ferro, não é de pedra. Mas por dentro você falou que ele é de pedra. Você falou que ele tem uma construção, uma armadura grossa de ferro. Não. Ele tem um oco por dentro. Ele não é ferro maciço, ele tem um oco por dentro, porque tem mecanismos. Não, mas exatamente por não ser ferro maciço. Tipo assim, aqui tá a carapaça dele, aqui é ferro. Aí aqui dentro seria o quê? Como se fosse o osso dele, só que terra. pedra, entendeu? Eu achei que fosse assim, fosse uma camada grossa. Tá, você quer tentar detectar algum. Esse tem terra de dentro. Detalhe? Detalhe? Sim. Joga em percepção. Como ação bônus. Tá, deu 20. 20? No dado ou não? Não, no total. Foi quase 21 dados, hein? Onde estava o 21 dados? Tinha falado menos. Você não sente terra ou pedra dentro. Nossa, bonita, né? As imagens desse. Ele é feito inteiramente de metal e arte. E o oco, tá? Você bate o pé assim no chão pra fazer uma vibração, você dá alguns socos no ar pra fazer o ar reverberar e voltar pros seus ouvidos, e aí você percebe que dentro desse oco a densidade é diferente da densidade do ar ao redor de você. Você pode. Tem pulmão. Tem gases. Ou líquidos. Certo? Certo. Ele está com a magia, Passar automaticamente emoções. Mais ou menos, por quê? Qual que é a natureza da sua pergunta? Se você pergunta que senão eu vejo uma coisa mágica em volta dele. Não, você não vê uma coisa mágica em volta dele. Está certo. Respondendo e dando spoilers, a magia foi feita com permanência. Seria bom ativar esse sentido, só dura e é invisível pra sempre. Não tem que voltar a ser visível. Tá, então eu fiz o negócio de detecção. Certo? Eu acho que tem isso. Você foca essa, seus ouvidos onde? Numa das pernas dele? Nas, todas as pernas? No corpo? Não, nas pernas. Nas pernas. Seria o principal dele. Tá. Joga até sabedoria. Sabedoria? Eu quero ver o óculos. Sim, tá certo. Você tirou 20 no dado. Passou. Não, tirou 20 no dado, não. Tirei. Não, você tirou 20 no teste. Tá, todas as três pernas dele são dessa forma. Três pernas ele tem. Ele é como se fosse um negócio assim. Um tripé. É praticamente um tripod. A hora que ele bateu no celeirinho, eu quero saber se ele mexeu no bicho perna ou só a parte de cima. Se a perna ficou fixa ou se ele só girou pra bater no celeirinho. Entendeu? Como se fosse um. Ele deu uma mexida de leve nas pernas. Pegou o celular no bicho. É fisicamente. E diminuiu muito. Pessoal, eu tô sentindo uma coisa estranha nesse gole. É como se tivesse três pernas. Ou se tivesse um pouco fixo no lugar. Olha, não fala demais, tá gastando sua ação. Ah, praticamente eu terminei, porque eu fiz a ação do cajado, ação bônus, você permitiu fazer de percepção, e agora eu estou falando. Então não estendo o diálogo. Tá, eu já falei. Pessoal, parece que tem uma coisa estranha. Tem três pernas. Será que a terceira é uma perna? Sim. É o Bucentauro, isso aí, é o divino. Então ele não é fixo no chão. Tá falando, cara, os erros de bengala. Injusto o clérigo faz a piada. Três pernas, mas ele parece que tá. É o vizinho, ó. Ele tá fixo no chão, mas não tem tanto. Porque se ele fosse, tipo, só fixo no chão, não conseguisse andar, só ficar de longe tacando pedrinha nele. Gé, aí o cara tem mil. A sala inteira. É, começa a dar mesa de sala inteira, ok. Dentro da sala inteira, vocês sentem a localização dele. Ele tá diante de vocês, ele é grande e volumoso, vocês sentem o movimento dele, tá? Ele vai movendo o corpo pra ir na direção de vocês pra atacar, tá? Murlo, e você? Na hora da detecção. Alguém consegue sujá-lo? Pra mostrar ele. Eu consigo, mas eu teria que parar minha concentração pra poder mostrar pra vocês onde que ele tá. Vou entrar em fúria. Ok. Eu posso tentar alguma coisa. Vou. Vira. Pelo menos aqui. É que eu não quero usar a visão da verdade. Pra... É os sexto níveis lá. Não. O som da altura dele? Só pra ver. 3 metros. 3 metros. Sugestão. Ele falou. Você sente mais ou menos assim o volume do corpo dele. Graças a. Eu sinto algum cheiro do. Lembrando, eu sinto algum cheiro do. Tipo, tem ele. Tem que ter um negócio de óleo. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Pra você também. Não, ele ficou uma vez. Joga percepção. Para sua casa. Eles abandonam o pessoal quer. Ah, eu tenho que estar fácil, né? Gente, nada. 19? Não sei, você não tem 2, mano, tirei 7. Ah, mas também tem faro, também pode rolar. O que você fez? Eu só sinto com cheiro de óleo dele. Mas se tá com a vida aqui, cheque. Então, deixa eu só ver minha magia, tá bom? 29. Então, a prova conseguiu passar, amor. Tá, mas. É, eu não sei se ela dá o bônus dela também. Pela não, distância. São 3 metros. Não é só de troll você fazer. Tem que estar bem perto. Vocês ficam abençoados. Toda vez que vocês atacarem pra fazer um saving throw, vocês têm um D4 a mais. Então, peraí. Não, por causa da minha magia. Quando atacar? Ah, certo. Atacar bom. Ou fazer saving throw. Mas isso não é saving throw, será bem check. É. Qual saving throw tem? Saving throw ou ataque? Ah, tá. Então tá. Então, isso tem 7. Oh, eu sei que é. Vou dar saque. Meus dois são ótimos. Mur! Pera, Mur, não vai muito perto. Você tá sentindo isso? Sentindo o quê? Tô sentindo nada. Ela fala, eu rolo o teste com vontade. Ela fala, sim, porque tem ali. Não, ele tá meio entupido. Tá sentindo esse cheiro de pistola? É como se fosse um ácido vindo de dentro dele. Nossa, como se, sabe quando você sente quando a criatura morre e a barriga dela... É, aquela digestão, como é que fala? Esse cheiro de ácido. Decomposição. Isso, mais ou menos assim. Mas é... Só que é um cheiro característico de veneno. De algumas criaturas com veneno. Igual aquele famoso verme da carniça, sabe? Enxofre? Não, enxofre. Veneno. Veneno? Enxofre? Enxofre. Agora eu não tô sentindo o cheiro, galera. Isso tá entupido. Bom, mas o nosso eu tirei 8 com... Na com vantagem? Alô? É, tirei 8 e 2 no dado. Oi? Enxofre? Foi com 5, isso não. Daí 13. Tirei 13 com vantagem. Fala a vontade. Enxofre? Tirei 13 com vantagem. Por isso que eu tô perguntando enxofre. Aí eu falei, não, parecido com o verme da carne. Você sente o cheiro estranho no ar? Agora eu tô sentindo. Você não consegue identificar, mas a Toff descreve pra você, você consegue entender a descrição. Toma cuidado. Você não consegue identificar o cheiro. Toma cuidado, que é um cheiro ruim. Dá uma queimadinha de leve nas narinas. Toma cuidado, pode ser que o Celerinho disse que ele tem duas armas. Cuidado que essas armas podem ter esse veneno. Cuidado pra não te ferir. Então o Celerinho tá envenenado. É. Eu pensei. Tá todo mundo. Eu fico um pouco recuado. Ele tá? Hã? Eu fico recuado. Não vai atacar? Não, vou atacar. Eu vou atacar, só que eu posso atacar de longe. Ah, covarde. Eu vou atacar os caras o machado. A detecção do meu cajado, eu escolho qual a detecção ou ela detecta tudo que está descrito? O que está descrito. Então ela detecta bem. Ataque tem ou seria o... Cadê o Breno? Detecta veneno, tendência, doença, magia e visibilidade. Na hora da luz. Não, tá assim. Tem dois ativos, que é a proteção e a detecção. Brecha no banheiro? Não, pra sair do lugar. No ataque também tem D4, né? Ataque, você viu. Vocês conseguiram achar os bichos? A gente sabe que funciona com detecção. Mas você viu com vantagem ou desvantagem? Bom, gente, ele ativa uma hora de proteção. Detecção. Foi o que eu marquei, a hora de proteção e detecção. Não, proteção. Então, a proteção ela tem. Ah. Assim, você pode usar as magias, tem que estar veneno ou doença. Ah, então ela é magia dentro de magia, digamos assim. Você tem magias que você usa como um cajado, tá? E você tem essa aura, você fica ele no chão, planta ele no chão, e aí emana essa aura de luz. Todo mundo dentro da aura tem mais um de bônus de AC. Saving throws, e vocês podem sentir a localização das criaturas invisíveis hostis. Mas um de saving throw? Aí no caso, aí eu tenho que mudar essa proteção pra detectar o veneno. É, você tem que cancelar a aura pra fazer uma magia. Tá. Entendeu? Bom, mas de qualquer forma já tá todo mundo alertado que tem veneno. O bicho tem veneno. Se vou atacar, Jeff. Não, isso é uma perna. Tá, é só machado. Vou mirar. Na perna. Vamos derrubar ele. Tá. Ok. Joga com desvantagem esse ataque. Derrubou, cara, tá invisível. Todos os ataques que vocês fizerem são com desvantagem. Tá. Desvantagem. Mais 6 mais 1 são 2. 6 mais 3. Mais 11. 12. 9. 5. 14. 1. 6 mais 14. Como é que é? 6 mais 14. 20. Segundo ataque? Primeiro ataque. Não, 20 de ataque. Acerto. 20 de acerto. Primeiro ataque você acerta. Agora joga o medalho. Com a magia? De 4 junto. Um, 13. Fogo não pega? Pega. Fala o dano de fogo. Peraí, deixa eu pegar os dados aqui, que é mais 3d6. 3d6 de fogo? Não, okay. É. Deu quanto aqui? Aí dano 13, físico. 13. Mais. Mas já soma tudo, gente. 13 com 4. Não, 13 com 6. Não, é, 13 com... 10. Eu falei 6 de fúria e 4 de força. Deixa eu ver aqui. Ah, né? Seu machado dobra, né, velho? Ah, é verdade. Então, mais 10. Então, deu 23 de dano físico. Por que você não mata isso no marco da ficha? Ah, não, tá marcado. É que eu não lembro que o machado dobra. Ó, 23 de dano físico. Ah, não sei se porque a gente não usa. 11. Mas eu tô jantando. 12 de fogo. 12 de fogo. Mas assim, eu não posso. Primeira. Ok. Eu vou mirar no mesmo ponto, já tinha uma barra. Ok. É que vai lá que eu descrevo os ataques pra vocês. Não tá vendo nada. É um inimigo que você pode. É a mesma coisa, velho. Eu vou tentar jogar a mesma coisa. Mesma coisa! Muito bom. Tentou de novo. Acertei de novo. Combinando de novo. Nossa, é duro que o 1 só sai no fogo. Não dá pra rebolar. Esse você pode. Pode rebolar todo o meu ataque. Então, já rebola. Peraí, deixa eu ver. Tua habilidade está com isso. Acho que pode, porque é tudo que envolve a arma. É, acho que pode. Defina poder usar. Não, eu vou usar. Então, 3. 10, reformou. 14, reformou. 15 com 25. 25 sendo 8 de fogo. Ela faz o quê? Ela come faz 17, 8. 17, 8. Acho que é de ovo. Ok. Acabou a situação, Murray? Enquanto sim. Tá, Murray livre. Avança, entra dentro da sala, né, toma a dianteira, joga o machado. Você vê o machado girando, tá? Expelindo aquelas faíscas de fogo e bate em algum ponto da criatura. Quando bate, as chamas elas se enervam, tá? E revela num flash de momento ali o contorno de uma perna da criatura, tá? As chamas desaparecem quando o machado volta para a mão do Murray, tá? Ele pega o machado e arremessa de novo. Exatamente no mesmo ponto. E aí vocês veem novamente o contorno da perna da criatura. Pode jogar um teste de percepção. Menos a toque. Tá bem? Sim. Que tipo de teste de percepção, né? 13. Um teste de sabedoria para quem tem proficiência em percepção. Não, porque... Com vontade. 26. Bom. Não, só 30. 30. É com vantagem. Teste de sabedoria? Não. Muito bom. 18 também. Muito bom. Percepção? Percepção. Da... 23. Muito 16, bom. 16 o meu. Também passou o Murray, tá? Pata de urso. Falhou. 12 no dado. Vem pra mim. Percepção. Jeff, a hora que eu dei o primeiro ataque, deu flash, a hora que eu joguei, arremessei de novo. Eu foquei naquele ponto de olhar pra ver se tá vendo ferimento. Eu ouvi ferimento, tá vazando óleo. Óleo, alguma coisa assim. Veneno. Ok. 13 pro pato. É, eu que não enxergo. Já virei, mas tô falando que é essa aqui. Não, tá vendo? Muito foda, cara. Ficou parecendo esse aqui. Esse aqui é o banho de ferro. Calma aí. Ah, esse aí você. Parece a. Parece a. Parece a. Tô deixando ele mais cyborg, sei lá, tipo, mais. Mais atual, cara. Não, ficou muito massa. Essa, parece a Jamal assim, não, dos três infernal. É esse melhorado. Esse aí é feliz. Bom, quando o machado do Murray bate. Tá? Caralho, eu vou lutar. E as chamas pegam ali. O que vocês veem, um pouco da perna dele que vocês veem, é realmente uma perna de metal. Tá? Um metal prateado. Dá pra distinguir no meio dos tons laranja do fogo. Tá? Um metal prateado. Só que a perna dele não é uma perna lisa. Tá? Como se seria a perna de uma armadura. Tá? A perna dessa criatura. Ela é rombuda e grossa, tá? E ela é recoberta de protuberâncias arredondadas que lembram a vocês escamas, tá? O segundo golpe que o Murray desfere, vocês já prestam mais atenção aos detalhes, porque vocês sabem, pô, você vai bater no meu lugar. Eu quero ver isso de novo. Vocês olham ali e aí vocês veem o seguinte, o machado bate, faz um talho, as chamas inflamam, tá? Derretendo e soldando aquele talho que o machado fez. Não vaza nada de lá de dentro, tá? E aí vocês veem, as chamas elas vão até um pouco mais para baixo, vocês conseguem ver o contorno do pé da criatura. Não é uma bota como vocês poderiam esperar. Parece mais uma pata de um animal com garras afiadas nas pontas. Como se fosse um gole dragão e aqui é a cauda. Tá. Lembra mais a pata, a mistura da pata de um elefante com a pata de um leão. O pé dessa criatura. Caraca, velho. Tá? Ele é um pé redondo, tá? Com três dedos protuberantes para frente, tá? Terminando em longas e afiadas garras. É Ganesha. E coberto daquelas escamas metálicas prateadas. Ganesha. É, mais ou menos. Tem cabeça de elefante. Que bagulho. Como tem escama, tem isso aqui. É uma mistureba do caralho. Tá, depois do Murin, então é a vez dele. É, sabe qual é o nome desse bagulho? Hã? Sabe qual é o nome desse bagulho? Nina. Como é que é o nome? É o nome desse golem, é Nina. Por que Nina? Do Fullmetal. Ah, é, tá. Não, eu não assisti, mas eu entendi. É o cachorrinho. É, esse é o cachorrinho lá. Estão copiando o C, gente. Foi fúria, né? Murin, qual que é a sua C? Tem mais um, esquece. Tem mais um? Yes, tem mais um. Então... 19... Eu não tenho mais 20. Um assim, esquece. Tem 20. Tá, meu menor valor foi 23, que acertei todos os ataques. Tem mais 13 pra acertar. Pode ser do Murin, então? 20. Agora é 20. A sua tá 23. Tá 23. Agora vai doer um pouco mais. 23. Você tá com, tá com escudo? Tá no... Então é 18 da armadura, mais 2 do escudo. Eu já é 22. Como que é 22? Com escudo já é 22. Não, é 21, massa. 22 com escudo. Tá 22, escudo dá mais. Eu acho que é 20. Não, é 18, normal. Tá legal, Murin. Então, é 18, tá, Flay? Prepare-se. Primeiro aí, ataque. Do escudo, mais, mais um do Paladino, 21. Mas tem 22, não sei do que, mas. Não tá com 30 do primeiro ataque. É 21 até, então. Cortante. Tá 22 agora. 21. Ah, tá, então 30 agora é mais 22. Né? 27 do segundo, cortante. Ui, vai ter reduzido. É o Rondi, certeza. 15, 27. É o filho do Rondi, é o Rondinho. 31 do terceiro, cortante. Peraí, vai falar de luz, então peraí. 30, 27. Ó, 30, 27, 31. E agora 27 do terceiro, do quarto ataque. Contundente. Perfurante. É, eu quis aí que vai injetar o veneno. Sim. Não, está manjando o seja. É por isso que o meu só teve ataque cortante. Por isso que não foi envenenado. Essa é a terceira perna que deu. É conhecida como cauda? Não, conhecida como piroca. Tá, vocês sentem a criatura se aproximando do Murin. Tá? Dá uma buscadinha. Vocês percebem, ela é enorme, muito grande. Ela vem e se aproxima do Murin. Fica exatamente na frente dele aqui. Ela anda. Tá? O andar dela é estranho, alienígena. Tem uma menina. Tá? Top, você percebe nitidamente, a criatura tem três pernas. E ela anda meio que girando com aquelas três pernas. Entendi. Então, ah, parece aquele motor, bichinho do, então. Do Pokémon. Tem todo pra baixo. Então, tem três ovinhos na cabeça que ela assim. Dá 57 de dano, velho. Então dá pra saber que o centro dela ela consegue virar 360. Sim, 57, sim. Dano, mano. Exato. Consegue girar 360. É uma cadeira de rodinhas. Tá? Vai andando com aqueles três pés de maneira estranha, tá? E aí você sente a criatura... jogando, levantando seu corpo, tá? E desferindo ataques no Murin. Vocês veem só sangue espirrar do chão do corpo do Murin pra baixo, assim, ó. Tá? Formando o contorno de uma lâmina, tá? Que rapidamente ela é erguida e jogada assim, limpando o sangue da lâmina. Uma outra lâmina vem nessa direção aqui, formando um X do peito do Murin. Quando a lâmina chega na direção do chão, ela levanta e limpa novamente. Tá? E aí você sente, Toff, a criatura girando e uma terceira lâmina cortando o Murin no meio, assim. Nossa. Tá? Tá com um talo enorme no seu nariz agora, Murin. Tem uma estátua, tá? Acho que é... Da mesma forma... Tem um terceiro braço na barriga, assim, já viu? É o... Que ela gira também, assim. Tá, é com um só. Ah, sei lá, mas eu tenho uma... Pacific Rim. Tem uma pegada assim, né? Quando a terceira lâmina levanta para limpar, o corpo da criatura gira de novo. Gira de novo. E aí você sente, top, a criatura se aproximando do Murin. Tá? E aí vocês veem o Murin desaparecendo por um breve instante, a parte de cima dele, tá? E ressurgindo novamente ensanguentado. E vocês veem diversas estacas de quase um palmo de comprimento manchadas com o sangue do meio orc. Depois desaparecendo. Cobrisse ele, rasgasse ele, perfurasse ele. Não foi a piroca. Tá? Levantasse, mostrando aquelas estacas pontiagudas de metal dourado, metal prateado, tá? E depois desaparecendo. Fechou a boca. Fechou a boca. Depois de matar com a joelha. Fechou a boca. O roleplay só. Não pesquisar. Ok. Eu ajoelho pro roleplay, Jeff. Braço mais um de matar com a joelha pro roleplay. Como é que é? Depois que ele dá aquela. Tem uma estátua? É uma estátua, cara. Eu caí joelho no chão. Joelho? É, não pro roleplay, mas. Ok. Minha vida tá boa ainda. Posso fazer minha vida? 57 de dano só. Qual é a sua soma? Eu vou me afastar. 115. Tá, pode. Não, eu vou me afastar. Se fizesse um teste específico, vamos por fazer esse teste específico. Quando você tal coisa, eu faço isso. Já tá quase ali. Ele tá medroso. O bicho que você procura vai se afastar. É uma estátua. E quando foi diferente? Eu vou me afastar. Esse elfo só foge, viu? Porque, você afasta quando? Não, porque assim, não, era uma estátua que se ela estivesse de pé, que ela estivesse tipo assim, tá ligado? Exatamente, total. Assim, ó. Aí tem os dois braços aqui e aí, aqui. E eu vou atirar a flecha nele. Enquanto eu vou. E eu vou atirar a flecha nele. E dá uma perna assim. Não entendi o final. Enquanto eu vou, eu vou chegar lá onde você vai, tá? É, você não acha bem automático. Procurei braço na barriga. Palavras chaves. Tá braço na barriga, mitologia. Foi em três braços, mitologia. Depois da ação do Gabriel, que trocar a iniciativa dele agora. Vai ser assim ele. Jeff, eu posso usar a marca do caçador pra saber onde está pra não ter desvantagem no ataque ou não? Eu posso usar a marca do caçador pra rastrear o bicho. Como um cara? Fazer um teste. De percepção. Percepção. Com vantagem. Tem não. O Renan Hunter Mask dá vantagem em teste de percepção pra gente. Ah, sim. Ah, sim. Dá? É. O livro não tirou? É pra rastrear o bicho. 8. 8. É, 16. Tirou 8 nos dois? Não, com desvantagem. 18. E 15. 18 e 15. Você dispara as duas flechas. Elas passam assim do lado da cabeça, por cima da cabeça do Morning, que ele tá de joelhos no chão. Tá? E aí você sente que a flecha se choca na criatura. Tá? Mas você vê a flecha estilhaçando no ar, sem feri-la. Faz assim, ó. Com as duas flechas acontece isso. Elas batem cheio na criatura, despedaçam. Ah, agora eu vou dar pra trás o dobro da velocidade. Acho que a CA do bicho é 20, né? É, 20 no mínimo, né? É, 20 acerta. Ou no máximo, 20 acerta. 20 acerta. 20 acerta. Ciere, você? Eu. Destranca a nossa chama. Você tá ao máximo de distância lá atrás. Continua rezando? Eu vou. Não tem tá rezando como? Tipo o atirador de elite do soldado Ryan? Ou tipo o Ben na múmia? Quando encontra o Motec? Não, eu não assisti a múmia. Você não assistiu a múmia? Assistiu, minha mãe me obriga a assistir 10 vezes por mês. Se quiser, esse até, é esse. Se você quiser, eu tenho a múmia de 1933 aí. Não. Esse aqui é o rei. Eu vou usar fogo das fadas ali. Você entrou ali, Cê? Visual bugado. Por quê? Ah, que escorpião é mó zoado. Não, não. Transforma. Não precisa de jogar. É PlayStation 1. É CGI é mó ruim. Se eu for. Você entrou? Sim. Não, eu entrei e lancei a magia e dei uma mortadinha. Entrou em quê? Não, faz sua ação. Mas é mais de volta. Sério? Eu não vou entrar ali, não. Covardezinho. Deixa o Murray se fuder. Covardezinho. Ele já gastou a reação dele. Hã? Ele já gastou a reação dele. Tá foda-se. Você acha que no próximo turno eu quero que ele venha andando pra cima de mim e bater? Já vi. Não, não. Ele tem o turno dele agora. Faz destreza no meio. Escolha a cor. Escolha a cor. Azul, verde ou violeta claro? Aí depois quando você faz isso, verde. Verde? Tá. Os contornos da criatura se revelam pra vocês numa cor verde ou cinza. E aí vocês enxergam finalmente o golem de ferro que está dentro de vocês. Por que não, violeta? Tá tudo escuro. Sim, ele é de fato um golem de ferro. Ele é feito de um ferro polido, prateado, ou algum outro metal com características semelhantes ao ferro, tá? Ele tem três braços. Em cada braço ele segura uma espada gigantesca, tão grande quanto o machado do Murno, talvez até maior, tá? Ele tem três pernas e cada um dos seus membros está distribuídos equidistante em relação ao centro do corpo dele, tá? Essa criatura bizarra, medonha, ela tem um tronco giratório, uma cintura giratória que ele consegue girar 360 graus. Tá? E esse monstro horrendo não tem um corpo polido como era de se esperar de um golem, tá? Ele tem um corpo que parece um monstro feito de pedra. Tá? Só que ao invés de pedra, são escamas de metal que o constroem. E ele não tem cabeça. No alto dos seus três ombros, ao invés de ter uma cabeça, ele tem uma bocarra gigantesca, enorme, aberta para o alto, repleta de dentes afiados. Ele zoomou? E ao redor, sim, e ao redor do seu corpo, entre cada braço, ele possui um olho. Cada olho é uma gema, é um rubi enorme, brilhante, que foca em vocês. Ah, até a miniaturinha. Ah, é um Shorn. Ele é um Shorn Golem de metal. Da hora. É esse bicho aqui? É. Exatamente. Assim. Bem-vindos ao Ultimate Desafio Shorn. É um Rubi. O bicho é esse daqui. É um Shorn. Só que a ficha não é essa. Só que a ficha não é essa. Ele só tem essa aparência. E essa roubalheira. Nossa, bizarro. O olho dele tá posicionado aonde? O olho dele tá posicionado aonde? Cada olho fica entre dois braços. Então ele tem três olhos. Ou seja, ele enxerga tudo ao redor dele. É impossível flanquear essa criatura. É impossível enganá-la visualmente. Tá passando. Ainda bem que a espada já dá vantagem. E eu ganhei desse cara no teste de percepção. Ok, já vi isso. Eu não consigo me ver invisível. Tá com medo, né? Não, não tinha que pousar na boca disso? Valeu. Então vai ser pousar uma boca. É, seria... cara, ia ser super engraçado, porque ia ser aquele triturador, né? Que friqueza. Ia moendo o celeirinho. Igual a planta carnívora, né? Se, depois disso, o que você mais faz? Ah, dou um passinho de ajuste pra trás, né? Dou um passinho de cagaço. É, do processo. Não, o meu passinho do cagaço. Ui, se for pra você, eu vazando. Pra só poder passar, porque só vou fazer a intervenção. Que sim, é isso? Fazer? Só ação. É, agora, assim, agora assim, eu aprendi a fazer boa. Mas gravitinho? Não. Não? Qualquer toque. Eu tô querendo fazer... Então, ó, não do seu lado. Ok, cara. Tá, sei. Tô querendo então, fazer tá. Isso aqui, ó. Fazer velocidade pra ganhar velocidade e ganhar massa a mais. E usar nas pata portas, de urso. Eu tenho na NASA d'água. Ah, ele vai pra cima. Pra enrolar nas pata portas, de urso pra cima do cara. Vem de frente. Toca esse bicho aqui pra... Acho que vai ser difícil. Você tem três pernas. Sei ele. Que é esse tamanho, mas é essa aparência aqui, ó. Quem nunca viu essa miniatura, pode ver. Ah. Onde tava esse Shorn? Viu como tá certo? Ele é exatamente isso. Tava perguntando como é que é, onde estão os olhos dele, ó. Olha aí, vai passando. Então, e aí, se ele a diferença é que ele segura uma espada gigante em cada mão. Tem que segurar ele. Tá certo, tem força pra caramba. Depois vai ganhar, a gente vai ganhar um... Ou eu faço no... Pata de urso. Eu vou tentar imobilizar ele. Parte em disparada aqui, gritando. Murray, cuidado! Esse monstro é terrível! Vem circundando ele, quase flanqueando ele. Pra tentar dar bônus pra ele. Você não tem. Você não tem Wi-Fi, você tem o quê? Tem Wi-Fi, sim. Não, aparelho? Não, o aparelho é roteador. É roteador mesmo. Mas tem Wi-Fi. Por quê? Já quer entrar no Facebook, né? Ô, vício! Não, sim, funciona, mas é. Põe a senha aí. Eu não sei Eles não devem ter todo mundo. Como não sabe pôr a senha? Traz aqui. Mas aí tem vantagem, isso que é foda. Vamos ver se mamão. Matar com a pata de urso. Deixa o Shorn ali. Ele vai bater normal? Ele vai. Só bater. Duas vezes? Fúria. Vai entrar em fúria. As duas vezes. Vai bater duas. Flanqueando. Não, flanqueando não. Não, amor. Fogo das fadas, dá vantagem. Flanque, mas tá flanqueando. Mas o foco não tem como flanquear aí. É, não tem, mas ele tá lá. Pata de urso, não é o mestre. Olha, ah, eu vou aqui no terceiro homem dele. Beleza. Cadê? Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Será que ele não Wi-Fi. Aí, ó. O primeiro ele entrou. Todas as magias, ó. Ele vai fazer todas as throw com vontade. É da natureza dele. Mas todas devem funcionar. Não, todo mundo acertou. Não, só vim roubar essa assim, ó. Ô, louco, mas que vício é esse? É isso porque tá todo mundo conversando, eu tô dando aula de culinária. Imagina se eu desse outra coisa. Tá até de aventão? Já lava a louça agora. Já deu uma aula, agora eu vou dar outra aula. Mas tem que ser tudo filmado. O resultado do pato de urso? Deu 26. Primeiro ele errou 26. É. 26 acho que é de certo. De nada. Pata de urso não tá com nenhuma arma especial, certo? Certo. Ok. Na minha vagabunda. Na minha vagabunda não, é a arma dos anões que ele pegou. Mas não é mágica. É vagabunda. Não é mágica. Mas é uma arma de boa qualidade. Eu falei isso. Por isso não é que eu não. 13. 13 de dano. Ele tenta fazer o melhor. É que ele é nível 6, né? A gente é 13. Ah, ele é nível 7. A gente é 13. É uma diferença aí. Ok, pata de urso corre lá atrás do golem, né? Oito. Murray, cuidado! Esse monstro é muito forte! Ergue o machado e bate a primeira vez, resvala na couraça de metal do monstro, tá? E passa de lado assim, sem feri-lo. Ele, no embalo que ele tá, ele gira o machado assim, bate de lado assim, na altura da cintura do monstro. O machado, ele bate. E quando pata de urso puxa o machado pra trás, vocês olham, a lâmina do machado tá faltando um pedaço. Quebrou o machado. Pô, dá uma das formas do tamanho. Não falei que era uma. Você não apenas se ficasse puto agora? Você quebrou minha arma. Depois do pata de urso, sua vez, Thelon Lidyr, clérigo do Calmir. Thelon, agora você tá vendo ele. Até a Toph tá vendo ele agora. Tá com bem invisível. Não tô. Paga piada. Isso, leva a Lisbeth junto. Vem, amor. Consegue chegar aqui? Consegue, consegue, de boa. Vamos ocupar os três olhos dele. E antes, você fica paradinho aí. Mobilizar o monstro. Mobilizar o monstro. Gostei dessa fala, mereceu uma melhor de monstro. Eu acho também. Mais 20, vai. Teste de sabedoria. Menos 20, joga aí. Da sabedoria. Com 3 desvantagens. Força que ele não conhece nenhum ditado, você é uma pessoa um pouco sábia. O pior que eu acho que ele é sábio. Então, você faz a magia. O monstro brilha, tá? O brilho tentando se apossar do corpo dele e é repelido. Ele é imune. Imune é. Imune é paralisia. Paralisia. E outras condições mais. Qualquer condição é essa também, né? É. Então eu faço santuário, mas eu fico de frente. Você pode usar esse santuário em mim? Acho que pode. Mas é top. Pessoal, né? É self ou não? Pessoal. Pessoal. Uma criatura. Você pode usar esse santuário? Não pode. Porque o que eu tô querendo fazer é o seguinte: tentar derrubar ele no chão, tá? Fazendo um combo junto com o Gui. E a hora que derrubar ele no chão, tentar aprisionar ele por um instante pra gente dar. Você não pode estar tocando nele e fazendo nada que seja não hostil. Hostil. Ah, você perde o santuário. Se alguma coisa hostil, perde, quebra na hora. Então, o que mais? É santuário mesmo. Tá, o 30 feet, tá fazendo de boa. Brilha ao redor de você ali no chão, aquela aura dourada, tá? E o escudo de Calmir se coloca à sua frente pra te defender. Ah, eu fui mais um escudo? Duplo? Duplo. É, você formou uma falange. Tem um deus à sua direita te defendendo. Mas no combate isso não funciona. O maior de todos os deuses. Lisbeth, você, minha cara. Aquele bicho verde brilhando ali. Eu não tenho olho. Eu sei que é um golem. Sabe que é um golem. Mas é uma porra que eu tomei aqui, pra ó, usar isso. Não, mas olha, só tem mais um. Isso. Ah, você pode eu usar, uso uma ação, mostrar o símbolo sagrado, finalizar os cuidados. Ela fica somando esses uns aí já deu três. Ah, tá, se eu tentar expulsar. Mas não foi nem tipo. Passou o cara depois. Tipo, foda, só vai. Cadê meu amigo? É mais ou menos. É semelhante à expulsão, só que funciona com a criatura. Infernais e mortos têm vantagem. Proteção contra o carro dele aí, tipo, ele é a criatura. Ele é um golem. Vai ser um jeito que isso. O que é, usar? Eu não sei, eu não quero essa magia. A expulsão aprimorada do paladino que funciona com qualquer criatura. Eu fico de olho inimigo. Eu uso finalizar divindade pra que ele fique meio drontado, sabe? Então, ele é muito efeito mental. É efeito mental. É, porque ele foi muito na paralisia. Na outra vez eu já usei medo. Nossa, eu só falo pra mim. A gente não tava achando. A gente tá procurando, nem mano, só falar pra mim. Acho dado. Deve ter visão toda a mesa. Eles não queriam você. Eles não queriam minha ajuda. São os orgulhosos. Tá bisudo hoje, hein? Só por causa disso, por causa dessa. Desfeito que vocês me fizeram, surge um ornitorrinco. Ai, que bobinho, pega ele pra mim. Ele vai ficar ele te pica. Até ele tá olha a cara desse puto. Olha a cara desse puto. Eu falei ornitorrinco esses dias que eu tava vendo. Não sabia que o ornitorrinco tinha veneno. Tem veneno. Tem um bagulho, uma. Tem um esporão lá no sovaco. A hora que ele agarra a pessoa assim, ele enfia as duas garras no esporão assim e já tá veneno, cara. Só que é um super veneno pequeno, velho. Nossa, mano. Nossa, você já tomou veneno lindo. De ornitorrinco? Eu nunca vi um ornitorrinco. Sério? Ornitorrinco é a prova de que Deus tem senso de humor. Filha de bebe, mano. Ornitorrinco usa parte de Lisbeth. Vai fazer isso? Não, abraço, não faz isso. Não, vai arriscar? Não, tá legal. Tá. Não, vou resolver seu problema. Amor, eu vou pôr um vídeo de ornitorrinco pro Brad nunca viu, tá? Em frente no ciclo passado, mostra que você é bom ali mesmo. Falando de verdade, não. É que ele sabe. Tá. Você aponta a lágrima pra ele. Tua lágrima pra você. Seu isso. Você aponta a lágrima pra ele, tá? A lágrima de Valkyria brilha, emanando o poder da deusa, tá? Mas não surte efeito no monstro. Fica claro pra vocês que ele é imune ao medo. Talvez a qualquer outro efeito mental também. Porque eu não tenho cérebro. Cabeça. Que mais? Ele não tem cérebro, porque é um robô, um autômato, tá? Mas nessa masmorra aí tá valendo tudo, né? É, passa lá pro Bradão pra mostrar. Teve um golem que achou que o Theo era pai dele? Exatamente. Não assisti aí, Bradão. A ação dela foi muito boa. Eu joguei fichinha e joguei, né? Não, jogou. Cusão. Parece uma unha. Caralho. Vai, vai, continua. Parece que não, vai. Eu achei que a família ia fazer alguma coisa. Por quê? Isso é ação. Eu já joguei fichinha. Tem bons recs. Não, ainda não joguei fichinha, não. Pode mandar fichinha. Mandei sim. Manda nudes. É o Pato Castelo. Vou dar uma mensagem. Dá um potinho. Ele vai mandar nudes. Oi. Na frente do mundo? Não, por trás. Fala seu pato castor. Tem. Ah, ele tem um duelo com o perigo. Acho um pouco arriscado, mas seria interessante. Tem uma criatura invisível também. É lindo, gente. Então, ele te atacar, né? Isso. Tem uma unha na cabeça. Eu prefiro monstros. É sabedoria, né? Monstros. Uma pérola. Lontra. De boa. Outras são poucas. Tá perto. Saúde! Sim, ataque de oportunidade. Olha o outro já se aproveitando do espirro do outro. Gente, coisa feia. Como já se viu, seu aproveitador. Ataque... Tá aproveitando. Vai embaixo! Presta atenção! Vai embaixo! Duelo com o na Lisbeth. Qual que é a dificuldade, Lisbeth? Qual que é o nível da magia? Não, é... É o primeiro nível. Que é? 8 ou 5, mais 5, mais o seu atributo. Mais carisma, que é 4, né? É, lista. Então, 9 e 17. 17. Wisdom. Tamires, isso que é um animal contra? Também. O que você fala pra ele? Eu tô aqui das focas da Rússia. Bem, mostra mesmo que você é um golem. E ele responde pra você. Nossa, apareceu a perna. Ele gira meio de lado pra você, focando você com dois olhos. Ele é a coisa mais estranha do mundo. Que a coisa todo mundo estranha ficar vesgo. E aí ele gira. Nada a ver, mano. Ele gira o tronco dele, tá? Na sua direção, aponta as duas espadas, assim, formando um X na sua direção. A terceira espada surgindo assim por cima dele. Tá? E vai inclinando o corpo na sua direção. Parece que ele vai disparar em carga até você. Nossa, mas você vai atropelar eu e a Toca. Sabe esse New York na minha frente? Foda-se, tô vendo nada. E perdi. Ok. Perdi. Agora não é. Bom. Nossa, tá pena que a ele tá na frente. Não, pena que ele não passa ali, né? Ele passa, quando ele tem 3 metros. Zerou o turno. Ele pode se esgueirar ali pra passar, atacar com mais dificuldade, mas aí a gente ali com mais dificuldade. Sai corredor polonês, né? Dá pra ele fazer passando, isso. Vai tomando tapa. Exato. Né? Tá. Celerim, você. Não é o Griel, não é? Não, o Griel trocou ele. Ele trocou? Passou uma pra baixo. Vamos lá pro jogo dele. Vai. Celerim! Você acha que esse bicho é muito rápido? Que não, ele é meio lentão. Você consegue me deixar rápido? Consigo. Então faça isso. Tá. Dessa pra você vir assistir um pouco. Eu dou o rasante ali pra você, que eu tô um pouquinho alto. Ela fica nervosa. Rainin, abençoe você e você fará o que ele desejar pela cidade. Eu tô abençoada por Rainin agora. essa é a arteira? Sou espoleta. Tá certo, mas a velocidade é excelente pra discípulos de Rainin. Né? E deixa eu ver se tem alguma coisa pra gastar com o Pocket. Você vai chamar aquele bagulho D&D que os caras fizeram lá. A magia haste pra servos de Rain é excelente. É tipo assim, ó. Que isso? Vou te roubar. É tão eficiente que tem até cara que consegue roubar a calça dos outros na taverna. E como ação bônus, eu toco a musiquinha calminha pra me curar. Foda, hein? Caraca. Vou fazer de terceiro nível. Então, Toff está com haste, então. O que mais você faz, Celerim? Certo. E eu fiz canção de... É, para abrir o Toff. Vai pegar, vai ficar assim, vou ficar. Eu vou fazer isso. Subir em cima do cara e ficar rodando ele com velocidade. Tamir, pega no brandão dos braços dele, começa a rodar. Desparafusar ele. Ele vai ajudar. Tem um rolamento ali, tá? Ele é operário. Olha. Olha aqueles bichinhos do Mega Man, cara, que eu adorava matar. Ele fica abaixadinho, né? E você pulava e levantava, tchum, 3 tiros. É. Morre, desgraçado. Você fica 2 horas esperando, né? Na hora que você marcar, ele. Você fica. A fazenda tava cheia. Terminei já a minha flor. Ok. Pula bem aí. E aí, quando você tá acabando, foda-se, você conseguiu. Não, eu tô com metade da vida. Ixi, tá mal, hein? Tá mal. Cadê isso, Toff, né? Você! Ah, eu tô atrás. Murray! Lisbeth! Pata de. Como que é o nome dele? Pata de urso! Vou precisar da força de vocês. Meu plano é o seguinte: eu vou tentar acorrentá-lo e derrubá-lo no chão. Assim que ele cair, eu vou tentar segurar ele com a ajuda da pedra. Certo? Certo. Faça isso rápido, pois eu foquei ele todo em mim. É rapidez que você quer? Vai logo, aí quebrou meu machado! É rapidez que você quer? Não, você quebrou meu machado! Eu não tenho mais na hora pra discutir isso! Eu venho até aqui por detrás do muro e já passo por baixo aqui dele, aqui assim, deslizando com as minhas correntes das adagas e voando nas pernas dele, trançando. Tipo aqui assim, a perna dele é assim, certo? Aham. Vou fazendo aqui assim, tá ligado? Tipo. Depois oito. Caralho, como você vai fazer isso? Deslizando? Não, aqui por detrás do muro eu passei deslizando. Uhum. Eu chego aqui atrás, levanto e vou fazer isso. Escorrendo por debaixo dele. Tá ligado? Ele tá com velocidade. Aí ele tá com velocidade. Ela faz assim uns 500 vezes um down pain. Acrobatics. Louco! 14. Passou por dentro do bagulho. 14. Não. Tá. Muito pouco. Você vai correndo. Não posso subir um todo. Passa do lado do muro, segura na perna dele, se joga no chão, vai deslizando, passa debaixo do monstro. E foi. Tá? Passa debaixo do monstro. O monstro senta. Levanta ali do lado do pata de urso e vem correndo pra cá. Quando você vem correndo pra cá, o terceiro braço que tá no alto apontado pra Lisbeth, não dá pra te cortar. Já tem desvantagem pra atacar, né? Acho que é. Sim. Sorte só, a menos que seja a Lisbeth. Né? Ah, de boa, você só fez contato com a oportunidade dela. Vai dar pra você fazer de a mão. De vários. De vários. É só uma só lendária. E agora tudo descontando. Tem essa lendária incrível, né? É lógico, né? Você tem CR alto agora. Parece da uva agora aqui. A minha só lendária parece lá. Então eu vou jogar com desvantagem na top agora. Vou tirar 2 e 2. Você tem CA mais 2. Só pra você largar a mão do sem solente. É, sim. Aqui, ó, tira 2. 7 e 18. 20 acerta? Lógico. Mas qual é o seu CA normal? Parabéns. A minha CA mais normal é 16. Ah, deu 19. Nossa, tem mais um no cajado. É mais 2 do rei, deu 19. Ah, você não tem problema. Então, menininha, você vai tomar um atacão de espada. Tá, posso fazer uma ação bônus? Usar escudo. É reação, é reação. Reação, posso. Pode. Então não te acerta. Certo? Certo. Sorte sua. Ah, ele vai com tudo. Aquela terceira espada vira assim com tudo na sua direção. Você sente o deslocamento do ar, o golpe vindo na sua direção, e aí você faz a magia. Um escudo de energia surge entre a Toff e a espada. Tá? A espada bate com tudo no escudo. Tá? Repele o ataque, o braço do monstro para trás, e aí o escudo se desfaz no ar. Tá? Fica um cheiro de... ozônio no ar. Enxofre. Se desfaz. Tem um demônio aqui agora. Toff, cuidado. Não. O Tsunami falou que era lento. Tá de boa. Ele falou que ele era lento, ele me enganou. Não é lento pra andar, ele não é lento pra atacar. Ele me enganou. Tem que ser de lado, mano. Se for de um olho dele só de preto, que é isso? Tô parecendo um Arles. O papai me bagunça. Né? E o que você vai fazer mais agora? Vou continuar o meu movimento. Dá pra você dar umas 15 mil trânsito. Tá, escreva exatamente a situação. Vai passar a corrente ali. Vou passar a corrente por baixo, você entendeu? Como eu quero fazer assim. A perna dele é distribuída assim. Você assim. Vai então eu vou entrelaçar. Não, de forma que eu pego um 8 aqui e um 8 aqui. E 8 aqui. Falei, vai ficar aqui. É, velho. Okay. Vou entrelaçar a perna dele. As duas. E deixar uma folga, sei lá, que é algum suficiente pro Muri e pro Fupato pegar. As duas espadas, vou jogar essa espada pra ele. Tá bom, posso mais de points aqui. É, acho só que serão 6 metros de corrente. É? 6 em cada lado. Não, 3 metros de cada lado. Não, era 6, né? Bebê na pista da arma, não tem. Não, mas eu peguei a aleatória. Tá, beleza. A evolução da arma, 3 de cada. Certo. Tá anotado pra quando você quiser receber aqui esse poder. Então eu consigo dar uma volta em cada, pode. Uma volta em cada. Não. Se dá pra fazer só os 3 8, então é de boa. Não. Dá pra ali, mas não dá. Vamos fazer no 8. Vai ter que deixar uma perna de apoio sobre o negócio. Porque ele ocupa 3 metros praticamente. Então pra você trançar aqui, você vai gastar já. Então eu faço assim. Metros. Na teoria, essa aqui é a perna de apoio. Certo? Então eu passo nela pra poder puxar aqui assim. Entendeu? Então eu puxo aqui, termina aqui, dou uma pro pato e uma pro Mur. Ok. Uma pra eles. Mur, pata, a hora que eu falar pra vocês, vocês puxam, tá? Eu uso um herói. Peraí. Só deixa eu entender o que você tá querendo fazer. Pega e puxa. É. Não, mas ele vai dar. Se for como uma ponta, sim, o pato tá na outra. Agora não, agora eu preciso saber qual que é o posicionamento dele com essas pernas ali. Não, não importa, cara. Vou fazer, porque senão vai puxar pro lado. Não, não tem problema, vocês vão desequilibrar ele. É, exatamente, tá, deixar cada um pro lado. Tipo assim, você vai puxar ou pra um lado, ou você vai puxar meio pro lado, ou pra mas você. Vai ter um contrapeso e não vai cair. Não, a terceira perna tá em você. Vai ter o peso dobrado, na verdade, porque vai fazer assim, ó. Sim, você vai abrir fazer as assim. Pernas dele. Tá vai ligado? Abrir as pernas dele. Charm. Tá assim as perninhas dele. Só que eu dobro de tamanho. A Toff vai puxar uma perna pra trás e vai puxar as duas outras. Você vai abrir isso aqui, ó. Tá. Vai ficar tipo. Ele começa a rodar assim. É, ué, ele falou que ia fazer assim, vou rolar só numa perna, né? Pra cá. Não, essa perna aqui é o de apoio. É o Bryson Typhoon. Isso aqui seria o apoio. Só que como eu fiz ela, você vai puxar ela, essas duas aqui vão ficar assim, ó. Tá ligado? Do jeito que vocês vão puxar aqui, ó, você vai abrir as duas. Vai abrir as duas, só a outra fazendo o contrário. Vai fazer assim, mais ou menos, ó. Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Aí vai fazer isso, ó. É, fazer tipo um carpaccio. É. Só que essa perna aqui vai ser totalmente desconfortável. E eu vou fazer uma área escorregadinha embaixo dele. pra auxiliar. Ah, assim não precisa. Por que não? Tem o que é isso. Mas você é magia, e eu já fiz escudo. São bônus. É reação. É reação. Mas é magia. É, mas a ação da Toff foi fazer um bagulho ali embaixo. É, mas na ação do. O rei se te garante uma ação. Se eu contar, teve um discurso longo antes. Ah, o rei te dá uma ação mais. Não, mas a ação é pra dash, desengage. Mas não é pra qualquer coisa que você pode usar a ação da rest. Ok. Um ponto. Opa, burro. Um ponto herói que eu deixo fazer. Um ponto herói que eu deixo fazer. Tá, e no caso eu teria mais uma ação, certo? Aham. Beleza. Essa ação. Não, essa ação com um ponto herói. Assim, fazer a área escorregadia. Não, foi uma ação dele. Que ação, a ação extra do Haste é você fazer o desengage, o dash. Você pode dar um ataque se você quiser. Eu quero guardar isso aí pra hora que o pessoal estiver fazendo o teste de força contra ele e eu dar, sei lá, dar um chute na perna aqui. Não, você já gastou sua reação. Então beleza. Você vai ficar. Ataca puxa. Ele. Tem uma ação a mais? Não, eu quero guardar esse ataque. Não, você não vai poder guardar. Não, peraí, a ação extra que ele tem não é pra desengage, dash, essas coisas? Sim. Ou pra um ataque extra, um ataque, sim, ataque total. É? Sim. Ele não tá em ataque total. Ele sim, pode dar um ataque. É, pode dar um ataque extra, tá certo. Eu posso guardar esse ataque extra? Você vai fazer a área escorregadia? Sim. Porque a área escorregadia é uma outra ação inteira. Sim. Então aí você gasta o ponto e gasta essa ação pra fazer a área escorregadia. Ah, então beleza, acabou. Acabou. Beleza, perfeito. É isso. Você tá gastando essa meia ação que você sim, teria. Sim, concordo. Esse ataque extra e o ponto herói pra fazer uma ação inteira. Mas tá com tico no olho, né? Não tô com tico no olho, você já é muito machucado, esqueceu? Não fez esse olho? Sim. Não sei, cara. É uma grade nele? Não, tô com uma bola bem aqui embaixo agora. Não, mas tem lua. Não, mas tem assim, ó. Sol, nossa! Nossa! Nossa! Agora tem um teste, né? O quê? Não dá uma olhadinha. É. Veneno de Nicome. Tá, ele tá com as pernas trançadas, laçadas. E é a vez do Murray. Murray, segura a ponta da espada! Espada? Espada? Da daga. O gancho da daga. Não vou jogar, não, vou segurar na lâmina. Não, nunca se sabe, né? É, o cara joga ou pega? Eu falei, já dá pra mostrar pra você como é que é. Não sei se você conhece, eu sei como é que é. Você pega na parte do cabal, a arminha do cabal. Pega. Beleza, não precisa ver se pode parte dele. Não, ele pega, mas não é. Não, mas certo. Seguração. Na hora que se for. Todas as mulheres em 10, você vai estar na conta de XP no final. Eu posso usar. Ai, que difícil que é dar um bichinho em contato de uma sequência. Posso fazer ataque e. Parece que ele vai só me deixar sete de ganhar. Eu vou esperar a vez do 4 de urso pra vocês dois puxar. Se você quiser agora, você vai poder fazer na outra taça no 4 se tiver só. Tem que ser a sua proteção, então você tem que segurar só. Né? Sim. Que aí vocês conseguem fazer simultaneamente. Seguração e uso pulso de ação ao mesmo tempo para ajudar a derrubar ele. Ok. Então vai segurar? Sim. Se você segurar, você precisa gastar o pulso. Exato. Você já vai ter uma ação. Aí você vai poder. Mas aí, eu não aí sei se vai dar certo. Você pode usar o pulso então, de ação. Aí você vai poder usar. Aí a questão é essa. Você pode usar o pulso de ação se você quiser atacar agora. É. Não, mas aí eu perco. Vez o golem. Mas é melhor a preparação de ação. Mas é melhor na próxima. Não, é uma reação preparação. E que ação tem duas ações. Vez do golem. Tá? Ele tá lá com duas pernas laçadas na corrente da Toff. Tá? Querendo atacar a Lisbeth. Ele mexe as pernas assim, sente as correntes. Olha pra baixo, né? Aquela boca estranha. Olha pra baixo assim. Vê as correntes. Se vê cercado de inimigos. E sem hesitar, ele abaixa assim. Abre aquela boca gigante. Dispara um, e dispara um jato de veneno em vocês. Dispara um infernal. Ele pode fazer um teste de destreza? Ele? É, ele tá na escorregadia. É, ele tem que fazer para. Ah, ele devia ter feito já, né? É, faz agora. Certo, certo. Vamos fazer agora. Na verdade, era escorregadia. Ele vai patinar. Pode implicar desvantagem por ele estar com o movimento debilitado? Ou você aplicaria vantagem por ele estar travado? Ele não tá exatamente travado, tá? Ainda não, vocês vão puxar. Ainda não. Né? Então não tem a desvantagem para ele. Mas você tem vantagem. Porque eu consigo. É, não, exatamente isso. Ele tem vantagem. Porque assim, a gente tá sustentando ele, entendeu? Bom. Porque assim, a gente tá segurando ele. É. Mas ele tem vantagem por outros motivos também. De qualquer forma, ele passa o teste. Aí ele continua em pé na área escorregadia. Ele abaixa e abre a boca e... Quando de veneno em vocês. Vocês podem jogar um save de constituição. Todo mundo que está no cone do veneno aí, que é na direção da Lisbeth. Virando. Então pega o Murin, pega a Ciere, pega a Lisbeth. E talvez pegue o Celerinho. Um cone, 9 metros. Mas eu movimento assim ou movimento? Cone, mano. Assim. Deixa eu ver se eu tenho vantagem. Não, um scan. Não pega o Celerinho, não. Não pega o Celerinho. Você está quantos metros de altura? Não, quanto é o tamanho do corredor? Beleza, falei. O corredor é 3 metros, tá voando no corredor, né? Você tem é voando um, entre aspas, mas tá grudando nas paredes ali, né? Tem mais um, então você faz também. Não chega em mim, não, né? Mais 4. Não, oito com 4, 12. Sim, ajuda. 19. Ajuda, todo mundo tem o carisma dela no teste. Ok, 12. 19. 19 mais 4 dela, isso mesmo vai fazer 4. Na hora que ele vira na sua direção, abre a roupa, você abaixa pra trás assim, apoiando a própria corrente que tá segurando ele. O negócio passa por cima de você, resvalando de leve em você, amor. Toma 47 de dano. Ô, Jeff, aquele é meu manto, garante vantagem contra isso? Eu não lembro que manto que é. Manto de resistência mágica. Sim. Garante? Não. Não? Não. Ah, ok. Desculpa. Não. Mas não. Não, sim. Ela garante resistência, se não me engano, é a magia se o cara tiver que jogar de ataque em você. Mas daí, como ele acertou automático. Não, é que o item fala que eu tenho vantagem no saving throw. Só que acho que é só pra magia, então isso daí não é uma magia, isso é uma habilidade. Ok. Sim, não é magia, é veneno. Caralho, 4 reais. 8. Mas foi isso, mais 2 constituição. 10. Mais 5 constituição. 15. 15, Jeff. Mais 1 do meu canal. 16. Dificuldade 16? 19. Eita, caramba. Tu olha. Somei. Eu tirei 4 no dado. Consegui chegar em 16 3. Ainda. Você passou? Então toma 57. Opa! Caiu. Nossa! O Celerinho despenca do alto sobre vocês duas, teste de destreza das duas. Vocês não estão mais abençoados. Flango! E você não está mais rápido. Flango! Concentração ou duração? Concentração. Sete. Eu já usei. Vai ficar assim. Mas você não vai ter sete ou sua destreza? Save destreza. Save destreza. Save destreza. Save destreza. Vai na borracha. Vai na borracha. 9? Sim. Cai por cima das duas. Não, o Celerinho cai em cima de vocês duas. Vocês seguram... Ou não? Eu seguro. Tá, vocês estão apoiando o Celerinho, ele não toma mais dano da queda. Celerinho, você não tomou o dano da queda. Como é? Amor, ele tomou? Mas não tem altura pra me dar dano de queda. É menos de 3 metros. Não tem. Ah, então deixa eu cair. Só... Ah, não tem, então cair, beleza. Então tá, ele bate por cima de você, você sente o peso dele, olha ele desmaiado, e aí você dá aquela deslocada de ombro, assim, aquela jogada de ombro, e ele cai no chão. Ok. Repetir, você vai segurar ele ou vai deixar ele cair? Eu seguro. Ok. A Lisbeth, vendo isso, ela agarra as pernas do Celerinho com uma mão e com o outro braço ela agarra o corpo dele antes que a nuca dele fosse violentamente contra o solo. Olha como você segurou ele. Ele tomou o dano? Quanto foi o teste? Tomou. Tirei 4 nos dois dados. Nossa, ele tem vantagem. Tem vantagem, imagina. Nossa. 17. 17. Ele também tomou. Muito bom. 25 menos 17 não dá ruim. Tô falando, eu tenho um dano nele. Peraí que agora já... Ele abre a boca. Ah, foi o seu dano. Ele abre a boca, vai aquele jato de veneno. Roxado na direção de vocês. Tá? Murem-se ainda pra trás, vai passando assim por cima de você, pegando só aqueles respingos, tá? Você olha pra trás, você vê atingindo em cheio o peito da Ciere, tá? Na hora que atinge ela, forma aquela onda por cima dela caindo. No Celerinho lá no alto e na Lisbeth lá atrás. O Celerinho despenca, tá? E aí a Ciere, você vê os olhos dela brilharem, chamejarem, tá de puro ódio, e ela disparar da mão dela um raio de plasma ardente, atingindo cheio a perna onde você acertou o monstro com seu machado e cortou, e fecha o ferimento que você tinha feito. Eu não posso ter acertado na boca dele? Hã? Eu posso ter acertado na boca dele, já que ele tava assim também. Não entendi, você curou ele? Curou. Não. O fogo cura ele. Ah, sério? Mas beleza, é então o Moore já deu tipo, até agora, 3 de dano. Não é que cura, é que você faz o ferimento. Peraí, é fogo. Eu já disse, eu não fiz ferimento. É Shebuki, é fogo? É fogo. É fogo. É infernal, fogo. É. Muriel, então, vai ter que desativar seu machado. É? Porque você tá dando um D12 e seu colarzinho! Não, então é isso. Você tá dando um D12 de dano e curando 3D6. Colar. Eu acho que você não deu dano nenhum mesmo ainda. Eu também acho. Mas o colar não tem como desativar. Tem sim. Né? Tem sim, ó. Pá. Tira. Ok, desintegrou. O golem faz isso. Sopro. E aí ele vai tentar andar indo na direção da Lisbeth agora. Então quem tá segurando? Pata de Urso e Murin. E a top. Tá? Ele vai... Ah, não. Ele vai passar espremendo, assim, te colocando de lado. Então vocês dois... Joga pro pato de urso aí. Teste de força contra o golem. É... Se vocês passarem no teste, ele não vai se mexer, não vai andar. Ele joga com vantagem. Não sei por quê. Fúria. Joga vantagem. Se vocês falharem no teste... Tem resistência de... Todo teste de resistência à força, tem vantagem. Você tem mais uma no meu negócio, É teste de resistência que você tá fazendo? Não, teste de força. Teste só de resistência? Resistência de força. Não. Ability check first. Ability check. Ah. Não é saving throw. Não é saving throw. Joga um dado que eu vou ver aqui se precisa jogar dois ou não. Tá aqui falta do teste. Range é... Saving throw só. Não, strength checks também. Joga com vontade. Com vontade. É, todos os testes de força e teste de resistência. 22. 15 com... Você tem proficiência, não tem? 4, tem. Então, 15 com 19. Ah, ele passou. Mas não é... Caramba, é 26. Mas, assim, eu somo alguma coisa aqui, não? 24. Não, já tá somando aqui. Atlético. É Atlético, você é Atlético, não é? Na verdade, é Atlético. Você é pode somar proficiência. Então, não sei. Você não tem o bônus da... Não, mas o dele é proficiência. Tem proficiência, atlético de teste. Sim, proficiência é 5. Não, mas o dele é... Consegue de atlético. Eu fosse dele é... Tá, ele tenta se mexer, três pernas indo pra frente. Só uma consegue, as outras duas firmemente travadas ali pelo muro e pelo pato de urso. Não, ele não vai. Ele não consegue avançar, ele fica parado no lugar. Aí deu certo. E ele tá ficando com raiva, ele começa a bater assim, a boca dele... De raiva. Eu pego uma varinha com... Mano, derruba esse cara Briel. Logo. Ele chegou a nossa vez? A sua já passou faz tempo. Mas eles tiveram chegado o pata de urso, né, fia? Para que ele abrir a boca e se pegar. O pata de urso é o último pra Jeff, mim. A gente vai agir junto. Uh-huh. Levanta-te e anda. Acelerinho. Que isso, rapaz? Levanta-te e te anda. Você tá curando ele? Pô. 20. Porra, gente, você jogou a poção? Poção. Caralho. Poção que não sei quem achou, mas isso 10, 20. A poção roubada. Ah, você tá dando poção pra ele. Uma boca, né? Poção acho que. Eu não tenho cura. Não é porque você tem um monte de 8, eu falei, porra. 4, 42 de vida. Olha, metade da vida, praticamente. Poção. Que foi a poção que o Alvin deu pra nós? Não, aquela poção que tem na frente. O Murilo deu a poção pra vocês. Porra nenhuma. O Murilo deu a poção, seria injusto. Porra, nem porque ele deu uma poção, alguma coisa pra cada um. Porra nenhuma. Eles acharam isso no tesouro. Ah, no tesouro. Na lixeira dos golpes. Cada um achou uma coisa no lixo dos orcs. O Rafa achou essa poção. É isso aí. E eu já aproveito, curou a gente. Já põe ele de novo dos monstros. É que ele achou muito bom. Ele deu o mestre Paladino pra todo mundo. Sensacional. Obrigado, amor. Sensacional. E os ainda são todos, já disse. O que você fez? Só meu bolo? Só fazer um pra ele. Ah, tá de pé? Tá. Botou o celeirinho em pé já. Vacia. Vai. Vamos. Celerinho, nesses poucos segundos que você fica desacordado, tá? Você despenca, fica desacordado, tudo escurece, você vê um flash assim. Vê um enorme, gigantesco. Focinho. De novo esse cara. Se abrindo assim na sua frente, um dragão azul imenso. Tá? E aí você se sente sendo puxado assim, e aí você abre os olhos e você tá em pé, o Gabriel te segurando, tá te colocando em pé, as meninas na sua frente ali. Na verdade, só a Lisbeth na sua frente. Você, a Lisbeth na frente dele. E Dora vai comer alguém. Na hora que ele fala, eu falo, Tony! Tony! Tony! Tony! Não tome! Ok! Depois o Griel, pata de urso. E eu? E Morin. Vocês vão tentar derrubar o cara agora? Sim. Desculpa, se ele. Ah, tá, depois. Ajuda também, tá? Desculpa, desculpa. Hã? Se fizer alguma coisa. Ai, vira aquele. Aquele bichão lá pra dar uma força. Mas sabe o que eu ia fazer? Não, não sei. Eu ia deixar pra você derrubar ele, aí eu vi, subir em cima dele e vira um bichão. Pode ser. Não, mas você pode ajudar a empurrar ele, você já cai em cima. É que eu vou atropelar um homem. Por que você não sobe em cima dele e vira um bichão em cima dele? Hã? Tipo aqui assim, ó. Ele vai me morder nisso aqui, ó. Seguinte. Águia. Boa. Você pode fazer isso aqui, ó. Você vem aqui. Aí você vira uma baleia. Já pula também. Águia. Ah, ele tem uma baleia gigante. Que ação você gasta pra virar coisa? Bônus é. Ah. Você vira uma águia. Mas ela pode fazer duas transformações no turno. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela é. Se ela justificar. Ela é. Joga um ability check de inteligência. Nossa, inteligência não pode ser sabedoria. Inteligência aqui é osso. Não, é inteligência mesmo, é estratégia. Eu jogar um negócio. Né? Natureza. Quanto? 8? Você tem 0? Eu tenho 0 de inteligência. Inteligência aqui é osso. Ok. Eu não sou uma pessoa muito inteligente. Você não é muito estratégia. Ok, tá. Mais alguém quer dar uma dica pra ela? Sei lá, não sei se a dica é válida. Ela correr, pegar um impulso e já se transformar com o impulso e na velocidade você dobra seu peso pra se transformar. Isso já auxilia na velocidade de você derrubar ele, não sei. É Toff, teste de inteligência e dificuldade 20. É. Faça, Toff. 17. Passou. Passou? Mais 10. Filha da puta, o Toff grita pra você. Sieri, teleporte e dinossauro! Em cima dele! Se transforma em dinossauro e cai em cima dele! Ou você pode se transformar naquela tartaruga marinha, acho que é mais pesado, não? Ela vai me transformar numa baleia. Exato. Não, a baleia vai matar todo mundo. Foda-se se vocês, tem um tesouro lá do outro lado. Tem um tesouro do outro lado. Deixa eu saber qual que é. Só que ela tem que gastar o ponto da vida desse jeito. Não. É bonus action transporta. Mas eu posso usar uma ação. Teleporte bonus action? É. Eu posso usar a minha ação pra me transformar. Tá, nesse caso eu deixo vocês gastarem a ação usando fazendo bonus action. Só fazer o contrário, faz ação bonus action. Porque na verdade vocês estão perdendo, né? É. Tô perdendo uma ação inteira pra um bonus action. Sim, eu só preciso fazer CR fichinho. Posso virar até dois, né? Challenge rate. Nível de desafio. É, porque eu tenho o nível de desafio certo. Ela posso tem virar. Limitações. Divide por 3. Mas eu não vou fazer necessariamente. É, divide por 3, né? É, o nível de druida. Nível de druida. De druida. É, então é CR2, não é? 7, isso é 7. Então CR2. CR2, exato, é o que eu tô vendo. Mas você precisa fazer essa. Pagando as criaturas de CR2. Não, eu vou pra CR4 aqui, ó. Vou virar um elefante maroto. E você não prefere pegar alguma coisa de porte grande, mas que tenha pegada? Ah, um sucuruja, um eu falo o Yeti de frente. Jäger. Uma coisa que eu sei. Um falante. Se ela é um povo, uma coisa assim, você já vai cair nele, já vai se mostrar. Povo é interessante. Povo não tem. Como que é povo? Octopus. Octopus. Omega Head aí. Octopus. Não tem, ele é CR maior, acho que ele é. Tá, mas não precisa se limitar a isso. O Ranger consegue pegar um octopus. Hã? O Ranger consegue pegar um octopus. Mas não um Giant Octopus. É, um octopus normal. Exato. Octopus normal desse tamanho. Octopus normal não vai adiantar porra nenhuma com um bicho desse tamanho. Não, você pode pular na cara dele e cobrir a cara dele. Tipo, o que você pode pegar de gigante? Ó, eu posso virar aquele bichão alossauro lá. O dinossauro. O que voa? Não, não voa. O de bunda de escorpião. Ah, é. Bunda de escorpião. Exato. Escorpião, velho. É bunda de martelo, seu louco. É. Javali gigante, não. Era um grau cobra gigante. Mas a cobra você não consegue ter peso. Tá, mas aí ele rola, você pode fazer constelação no cara. Na perna ou. Aí no braço. O bicho pega e faz. Pronto. Eu posso fazer. Que mais? Toma. Ah, de bom é só isso. Eu posso virar um plesiosauro, mas ele é aquático. E o baleia não era? Não. Cara, cobra eu acho muito bom, mas eu acho muito melhor. Tá gravado isso, tá gravado isso. Eu vou virar o dinossauro. Então, por causa da porrada do. É, já cai batendo o rabão assim, ó. Já cai batendo o rabão mesmo. Eu não duvido que você cai com o rabo na cara dele. Mas agora essa, essa foi engraçada demais. Cobra eu acho muito bom, mas eu não curto a porrada. Não, muito fraca, eu adoro a cobra aí. Valeu. Eu gosto com aquela calda marquinha, de machuca, gostoso. que é isso? É um cu doído, né? Será que a demonia funciona? Não, tem minha doença. Robô, né? Então eu vou me teleportar. Abre o pornô no vídeo, não sei o que trava. 3, 6, epidemia, você ferrou, faz em cima. Jogar uma poção de morte na boca dele. Tá ferrugem. A poçãozinha chamada reduzir. Vou teleportar no. É, no 6 com o máximo. Não, mas você faz aqui em cima agora. Você tá 6 metros. Mas ele se transforma e cai também. Nele. Hã? Anda, transforma e cai. Já dei dica demais. Não precisa andar. Eu vou só teleportar 6 metros aqui e cair em cima do candelabro transformado, vai. Aí você já vai desequilibrar eles. Já pode ser que ele já caia já. Aí você cai em cima dele. O que você falou pra ele? Do quê? De dano necrótico é? Não, que eu acho que necrótico não funcionaria porque não é. Não tem. Não é orgânico. Não é orgânico. Então, dano necrótico. Você pode corroer um. Não é necessariamente orgânico. Doença. Ele pode ser também a ação do tempo. Oh, porque mortos-vivos agora eles tomam dano necrótico. Quer dizer, eles apodrecem mais veloz quando você dá dano necrótico neles. Então você pode enferrujar o cara. É, esse cara me exato, pode enferrujar ele. Taca água nele. Não pode ser que funcione. Mas a epidemia é uma doença natural. É, acho que a imune é a doença. Aí não, a imune é doença, obviamente. Mas ao dano necrótico, não. Não. Raio do enfraquecimento daria certo. É, acho que é doença. Se é dano necrótico, dá certo. Se confirmar. Porque você vai enfraquecer o ferro nele, você pode enfraquecer junto com o necrótico. É o que o nome tá dizendo, é necrosar, você vai apodrecer o cara. Ah, desculpa. Pode ser tanto por doença quanto pela ação do tempo, né? Interessante isso. Todos vocês estão em processo de necrose lenta. Porém, vocês estão. Lenta, futuramente. Não, sou do opinião. Sim, funciona. Lenta e futuramente vai assim, exponencial. Não. A necrose do ser humano é assim, ó. E é roubado. Não quando você vira um it. Ah, se você vira um it, não. E aí, é a vez de quem? Cieira, o que você vai fazer? Já falei. O quê? Vou teleportar até o topo da é sala. É o segundo it, vamos lá. Tá transformando o quê? Um peixe de alossauro? Um alossauro? Um alossauro? Um alossauro? Pronto, olha lá. Um alossauro. Ela transformou no itorrico. Olha lá, Rafa. Ele tá ajudando a gente. Ah, eu não tenho um alossauro aqui. Não, não tenho. Que droga. Deixa o ornito mesmo, ó. Ele tá lá já. É bonitinho. Tá, pode usar o tigrisome. Eu quero ornito não. Tem escala com o... Mas já é tudo pra debilitar o monstro. Saco, tá bom, beleza. Mas o enfraquecimento, ele vai enfraquecer. Não fala que é dano necrótico, então. Não, não é, não dá dano. Se ele cair por cima dele com tudo. Acerta o raio dele e fica mais fraco. Todo dano de arma que ele foi fazer. Assim de queda, né? Ele foi fazer de queda. Imagina se ele cair ou é radiante ou é de fogo. 3 é 10, esmagamento. 3 é 10. A radiante pode ser que faça 10. Caiu do baixinho, caiu um pouco a altura. Gia, aqui na magia, a discussão dela fala assim, ó. Se acertar, morre. Nós apenas metade usando um ataque de arma que usa força, até o término da magia. Só que aí, no caso, eu posso usar essa magia não pra impedir que ele dê dano, mas sim que enfraqueça outro membro dele. Por exemplo, um joelho. Você faria na roupa pra deixar o joelho mais fraco. Não. Osteoporose! Isso é só pra tirar a força mesmo. Ah. Assim, a força da perna. Ah, isso daí seria a maldição. Que a maldição dá pra fazer isso. Maldição dá. Tá. Não. Interessante agora esse negócio aí de... Não, dá pra continuar uma pegada. Dá pra... Ok. Se ele cai com tudo por cima dele, tá? Suas pernas vão em direção ao chão, tá? Você tem braços, não é que nem o T-Rex tem. Só os cotovelos tem braços mesmo, o Salo tem braços mesmo. Não, e aí cai por cima dele. Hã? Eu sou quadrúpede. Quê? Eu sou quadrúpede. Não, o Salo não é quadrúpede. Assim? Não. Assim? Não. Alossauro não. Alossauro não. Calma aí, ela não é o alossauro então que ela virou. Não, é o anquilossauro. Ah, o anquilossauro. O alossauro é bípede. Ok, você cai de barriga pra baixo ou barriga é que pra cima? Eu falei com base nem mais. Barriga pra cima. Ah, esse é o anquilossauro. É, barriga pra baixo e ó, gostoso. É, parece que barriga pra baixo tem espinhos em cima. Muito bom, muito bom. Mais barriga, barriga pra cima. Aí ela cai com tudo, com a carapaça. No meio da boca do golem. Ah, pronto, tá. Você escuta um brrrr, aquele barulho de sino. Ele tá com a boca aberta, reverbera dentro do corpo dele. É um maior. Bate com tudo ali. Ele fica lá se debatendo, tá? Embaixo, né? E aí vocês veem as espadas dele se voltando todas as vezes pra você pra empalá-la. encolho a barriguinha. Ele fez um tatu. Vira um tatu! Eu viro um tatu! Legal, mano. Ah, eu tô pra escorregar. Destreza. De repente ela só vê um negócio. E agora? Ué, eu vou fazer você se enrolando ali, ó. Sim. Não, tomando uma caldada na cara dele. Tem um dinossauro em cima dele. Tem um dinossaurão em cima, mas acontece normal. Aê, caralho! Já deu dois? Três. Nossa! Quando a Sierra bate com tudo em cima dele, vocês dois. Aproveitando isso. Vocês dois veem as pernas dele fraquear e as duas pernas que estão amarradas pela corrente escorregarem assim. O que, que o Murray e o Pato de Urso fazem? O Pato de Urso puxa. Pés e força. Dando perforante que você tá vendo? Não. Nem corpo. É, não mágico, não. 27 com 9. 24. 17 com 9. 26. E ele cai no chão. Aê, caralho. Como que ele cai? As três perninhas dele se abrem e faz um triplo espacate. Ele cai sentado no chão. Nossa, e eu ainda fazendo peso em cima dele? E você fazendo peso em cima dele. Ah, e você sente a boca dele se fechando assim, tentando morder a sua carapaça. Jeff. Tá tentando te ferir. Vou usar uma conspiração. Ok. Nessa aí não tem que esperar só um peso. Não, você tá na minha vez. E segurei a ação pra invadir junto com o Pata de Urso. Não, você não tá na vez. Não, não, não. Pera. Você troca sua iniciativa. Mas só na próxima. Sim. Você gasta sua reação agora pra fazer a ação de puxar. Ah. E encerra. Daí foi só a reação, relaxa. Só a sua iniciativa mudou, tá ligado? Ação agora? É porque ele não agiu esse problema. Pode fazer um uso de ação. Uso de ação quebra essa regra, pode fazer. É o seguinte: ela tá deitada, mas ela tá em cima dele, mais ou menos em que parte do corpo dele? Da boca. Em tudo. Que bosta, né? Como é que é? Não, ele caiu não assim, ideia, né? É, ele cai sentado, ele assim, em cima dele. Cima, ele tá sentadinho. Ela debatendo assim. Ele virar bem aqui, ó. Essa parte dele. Na articulação. A articulação dele, da rotação dele. Ok. Tentar enterrar ali pra ele... quebrar ele. Tá. Vai ter vantagem, porque ele tá no chão. Mas você tinha vantagem por causa do lado de magia, fogo das fadas. Aí não é que ele tá incapacitado, não funciona ser crítico dano, né? Não. Só ataque ser crítico. Não tá incapacitado. Tá mordendo aquela passa? Ele tá só sentado. Incapacitado porque ele tentou fazer, mas não deu certo. Mas ele só paralisado. Não, ele tá paralisado. Tá bom, 13. 11. Eles é monstro paralisado? Não, Elizabeth, pensa o que vocês vão fazer, hein? 11 com 13. Eu já vejo os dois, porque eu tô com a que eu quero. 24. É paralisado. Ah, eu queria ter tirado 13, né? Aí o que ele fez? Ele fez um depósito? Sim, ele paralisado. Ele fez o que valeria realmente o valor da sua nossa casa. Que bosta. Aí ele ó, dano físico deu 6, 10, 14. Quanto deu de fogo, gente? E dano de fogo? E dano de fogo? O fogo foi 13. Ou seja, você deu mais de dano. Não tem como tirar o dano de fogo. Tira o colar. Você pode ativar o machado. Não, se eu tiver uma jogada, eu jogo um D6. Mas aí você não cura ele. Não, você cura um D6, só aí joga tá dando um 12. Então, você tá com 9 pontos de dano até o momento. Porque até agora você não bateu nada. Sério? Você não bateu nada no bicho. Você tá com 9 de 200, cara. Aí vai com o machado ligado? Aqui, ó, ela deu dano de fogo, ele deu dano de fogo. Agora vocês deixam machado. Eu não sabia que eu não sabia. Ok, agora você vai ativar. Fiz deixa eu ver. Eu vou o cara. Ô, Murray, você não vai usar o dano de pagamento que eu dei 9 nele, você não contou? Contei. Mas não é esse. É esse que eu sou. É mágico? Não funciona. Ele é mundo. É esmagamento mágico, né? É o longo que você é. Uma boa tentativa. Mas não deu. 18 com 13. Acertou, mano. 20 a CA dele. Seria excelente se não fosse um dois. Seria bom. Eu posso inventar um. Ver se eu já fiz. Quanto tempo durou seu fogo da fada? Dos que tem aqui, eu já posso falar um. 2 anos. 13 de dano, mas. Eu acho que é um menos. Dano físico. Menos 3. Menos 3, 10 de dano. Ok. Agora ele sofreu atualmente 19 pontos de dano. Viu como melhorou? 200. De 300. Calma, ele tá assim. Agora vai. Raul! Um minuto. Um minuto. Ok, muito bom pra vocês isso. Certo? Certo. Murin, você pode escolher um atributo, ele tem desvantagem. Sério, as duas machadadas ali, você vê abrindo cortes na carapaça de metal dele, entre as escamas dele, tá? E ao mesmo tempo a chama lá, derretendo, moldando e fechando. Uma pergunta, se fizesse um ponto. Ele absorve e segura. As armas dele são o próprio braço ou ele pega mesmo? Ele tem espadas nas suas garras afiadas. Pô, tem um efeito aqui que tá certo. Só olha o bichinho aí. Então, tem três dedinhos afiados ali. Então ele tá dando dano em si mesmo, porque quando ele faz assim, eu tenho um efeito mais forte nele. Não, é só eu. É, mas ele tá segurando espada. Ah, o mestre. Tem a opção de, se você escolher uma tentativa, não pode. Ah, tá. Parece que ele não dá dano assim. Eu presumo que pelo menos um dedo ele consiga se devagar. Não, ele não é burro. Ele é um golem, ele não é burro. Ele é mais se dois não seguirem arrancar a perna. Então, pode sair daqui mesmo de sabedoria. Então, Lídia, clérigo de Calmir, salve o dia. Se fizeram, fizeram, fizeram, o monstro. Calma. Cadê? Ó, joga os meus dedos. Chama a Calmir de novo. Vamos ver se chama ele. Ah, só pode depois de uma semana. Eu sei, mas vamos ver. Só por acaso. Agora toda vez que ele jogar, vai lá. Não, Calmir não viria. Foi muito pouco. Não, deu 2 no D10. Já passou o tempo pra ele chamar Calmir? Não. Tá fazendo só de graça. Fazer isso. 21 não dá, nem podendo. Vamos lá no lugar, chegou perto. Lugar maldição? Pra ele ter desvantagem no atributo só de orelha. Cusão! Cusão! É fazer o ponto. Criatura horrenda, né? Você não merece este corpo. Lero, lero, lero, você é muito bom, mano. Quanto está vendo, Cusão? Ah, eu até acho que ele está vendo sabedoria. Sabedoria, né? Mas só depois, você vai ver. Se farmear agora, já tem vantagem. Quero ver. Você quer ver? Quero ver. Vamos jogar aberto. Bom, geralmente é 7 vantagem. Se liga. Vai, 5. Um 16. Agora torce. Ok, vamos ver a sabedoria dele. É, torce agora. E a sabedoria dele é apenas mais... 0. Aê! Travou aí, né, mano? Não passava o off, nem Wi-Fi. Hoje, mamãe, ela levava. Se quando eu falo isso pra ele, ele fala: nossa, meu cu travou, eu não passava um braço. Quando você joga sua magia nele, Théo, ele brilha, um brilho amarelado misturado com aquele brilho verde das fogo das fadas da Ciele. Você lança a maldição sobre ele, você vê o corpinho dele tentando se mexer assim, o dinossauro lá em cima chacoalhando, tá? Como se ele estivesse meio confuso, atordoado. Tá? Vou chamar a fadinha. O que mais você faz? Uma fala, eu já tenho parado ali. Ok, deixa eu escurar o bolo. Ah, você tá com a porra, né? Deixa que o Murray já faz isso. Pode ir o próximo, eu vou ver. Muito bom, muito bom que você lembrava do Serenino. Pobrezinho. Tá fusível. Agora o Serenino quiser. Nem o Word pode usar. Provavelmente é ação. A Renew World é segundo nível. Lisbeth! Primeiro. Bicho caído no chão e amaldiçoado pelo. Vingança, olha pra cima. Eu vou perceber que o fogo cura, porque o machado vai matar. Boa, 9. Tá bom? Eu? É um pouco arriscado. Se o fogo cura, ele tem que fazer teste de sabedoria. Se ele falhar, no mínimo apaga o fogo de cada bola. Ou gelo, né? Ariel, você colocou 42, né, pessoal? Desmembrar ele. Então, mais 9. Arranca um braço fora. Depois, dá pra ter curado 72. Tô dando o máximo, né? Outra coisa. Ele tava achando pra ele curar o máximo, né? Qual coisa as magias você tem? Eu tenho testado pra isso. Quando você tá usando trovão, ele pode gastar um canal de blindado e dar dano máximo. Recompensa pela ideia. Você usa chamar trovão. Recompensa pela ideia. Só move D10 de dano. Nossa. Ah, deu massa. As magias que tem de posso punição, essas porra toda. Chamar de trovão, ele é 10 turnos. Nossa, mas posso dar. Mas o que é que você tem? 2 turnos de graça. Não tem marcado, já marcou pra você ter bagulho, não marcou? Tem. É só que ele fica com 3 canais verdes. Tem seu bagulho de magia, mano? Tá aqui, ó, tá aqui embaixo. No nível 9? Não, jogou algo nele? Hã? Jogou algo nele? Não. Dá em 3 turnos. total. Ela tá pensando melhor agora, fazer. Se eu usar um monte de quarto nível, ele vai aumentar escuro do nível pra cada vez. Nossa, mano, tô esquecendo de usar essa merda aqui. Por que não? Porque quem trip já aumenta com o seu nível. O que quem está querendo fazer? Depois nos outros vão ao fogo infernal. Fogo infernal. Roubado. Da morte. Não, mano. Fala. Veneno nele. Maldição, Gui. Maldição fez o que mesmo, Gui? Bom, maldição dele? Não, maldição. Maldição, magia. Maldição fez o que mesmo? Você acha que vai funcionar? Vai, vai. Ou seja, tem que usar o tempo que eu posso estar dando. É? Eu posso usar. Outra é. Ele tem desvantagem de te atacar. Qual outro? Outra é ele ter. Você esqueceu do meu palito, né? Ou ele faz um teste de sabedoria no começo do turno. Se ele falar, não age. Ou seus ataques e magia dão de 8 de dano necrótico extra. Já fui, dá um você entra, tá, gente? Eu pegar um modo, já fui. Se bem, ele ia. Funciona. Eu vou. Sabe o que pode fazer? Na minha opinião, pega a sua espada necrótica. Mas calma. Você já vai ganhar tesouro. Primeiro a morte. Quer ganhar mais coisa ainda? A morte. É. Pode fazer isso. Não, já consegue fazer lava. Vai dar também. Pra que fazer lava? Pra derreter a onde ele gira. Você vai ficar certo. Ele absorve fogo. Ele segura. Se ele derreter o ferro, ele fica travado. Ele vai jogar mais rápido. Ele gera fogo. Não, sabe? Gente, se fosse assim, meu machado já tinha feito isso. Meu machado já tinha feito isso. Fogo não derrete tão fácil. Por isso que falei lá. Assim, o que ela quer fazer? Ela quer jogar água e dar dominação pra acelerar o processo. Ok. Entendeu? Aonde você vai fazer isso? Posso. No braço, nele, aonde? É o braço. Mas você tem magia maldição? Tem. Faz o cover, aí eu não vou precisar fazer. Você já pode usar agora de NTV, jogar sabedoria no começo do turno. É. Mas aí você não vai poder usar. Oh, aí joga água pra terminação. Não, porque não, dano eu não vou poder não fazer nada. Não, e seus dano tá uma porcaria. Sem poder agir. Vocês têm que usar a cabeça, porque na pancada vocês não levam esse combate. Ele com medo de agir. O cara é forte. Teoricamente, não é medo, mas ele não age. Ele vai falar, nossa, esse cara me amaldiçoado, não vai fazer nada. Tenta, tenta desmembrar ele. Tenta tirar um braço dele. Pode. Pode. Não cresci na parte. Bom, joga água, dá o dano necrótico pra poder acelerar o processo de enrujamento. Enrujação, enrujamento. Toque uma cabeça e choque chocante. Toque o quê? Toque uma cabeça e choque chocante. Choque chocante? Toque macabro, toque macrabo. E toque crochante. Toque crocante. Toque crocante. Vocês param normal, mas fazer a jogada de ataque, tá em vontade. Esquece o dano. Você dá o dano normal, mas dano necrótico. Esquece o dano de fogo, esquece tudo. Você tem algum smite que dá dano elétrico? Tem. Eu acho que a eletricidade pode dar um curto-circuito mesmo, não? Curto-circuito? O bagulho não é elétrico. Não, mas ele é um robô, mas entre aspas. Não, mas... Não, porque ele não é um organismo vivo, mano. Como você dá dano de elétrico no metal? Vou fazer isso. Eu jogo água nele. É condutor, mas no que ele vai. No que ele é. Onde ele vai sair? É condutor. Ah, então, por ser condutor, ele dá todo dano. Beleza. Não, velho, é condutor. Jogar água vai relar nele e vai tomar dano. Não é que vai ser. Mas ele só vai ser a ponta. Joga bastante água. Com vantagem você joga. Só vai absorver a eletricidade. Água. Lisbeth vai lá, vira um cantinho, 2 litros de água em cima do bicho. Então, ele vai passar, mas não quer dizer que ele vai tomar dano. Ele leva, mas pra ele, tá negociando no chão. Sem dano de fogo, ok. Tá, joga ataque. Com vantagem. Joga água oxigenada. É, com vantagem. 20. 19. Mais um, né? Acertou. 19 mais um. Joga o segundo. Diminui o criticamente. 20. Não, 13. Nossa, cara, aqui parecia muito um 20. Nossa. Tem mais 9. Seu assim. Olho tá ruim mesmo, hein? Jeito tá zoado. Tá tipo top. Tipo top. E dando que o 13 fica 13, mas não. É verdade, hein? Tá, normalmente a gente faz um personagem que tem bastante a ver com a gente. Então, será que... Menininha mal comida... É. Tô te comendo mal. Ainda bem, né, que eu sou um cara mal comido, né? Sorte. Ah, a gente pode resolver isso rápido, se você quiser. Eu sou bonito. Aí quando você assustar, não passa nem um braço. Tá, deu 22. Deu 20, o primeiro deu o segundo, deu 22. Joga o dano. Tá, então o seu dano com as duas mãos ou com uma mão só? Com uma só. Ela vai jogar água, não lá vai? Pro cantinho na outra. É verdade. Eu não lembro o dano. Deixa eu pegar aqui. É, não sei. Vai jogar o cantinho no chão? Joga o cantinho no chão e dá com duas mãos ou joga, deixa o cantinho na mão e dá com uma mão só? Joga o cantinho. Ok, cantinho tá, está no chão. Então... Cantinho is on the ground. Não esquece que o cantinho está no chão. Tá. É, agora o bicho vai estar com duas mãos. Dois, tá tipo globinho. Duas mãos, dois é seis. É, mais um pouquinho ainda. É água só. Deu oito, joga. Por que você quer tanta água? Joga o olho eletricidade ali. Joga eletricidade? Tem reação pra isso? Você tem reação pra isso? Não, vai voltar todo mundo. Ah, eu não. Mas eu tenho reação, eu posso usar de novo. Mas eu sou. Eu tô lá em cima, né? Sim, mas. Vamos devolver o dano de Croc. Se molhar ele, pra ele dar o dano elétrico, fazer esse combo. Acelerinho, prepara-te. Então deu 12 cartas. Prepara-te, você vai perder o próximo. Radiante sai fogo, né? É, mas esquece isso. Não, radiante é fogo ou radiante? Radiante é radiante. Divino. Mas é divino, então você não, pode só jogar. Radiante é radiante. Mas é dano de luz. Radiante é radiante, dano de luz. Tô. Pô, é, ele é só meio radiante. Não, é isso, 16 ou 20. Já chega aquele cantor. Toma uma magia, né, de dano radiante. Você é dos... Come crack. É, a estrela aí. Come crack. Não, abre pelo... 35 de dano, já. E 10 necróticos. Quanto? 35. Você falou, eu abri 35. 10 desses 35 são necróticos. Por que não vai... Porque não é um lugar sério. Ok, ele está com 54 pontos de dano. Na hora que você golpeia, Lisbeth, a sua espada bate nele assim, abrindo um pequeno veio no meio do metal. Você vê que conforme ela vai passando, vai criando pequenos pontos de ferrugem no ferro, no aço dele. O dano necrótico sim funciona nele. É bizarro, eu sei, mas funciona. Certo. Só que a água não surte nenhum efeito adicional. Calma, tá beleza. Ok. Celerim. Ai, ai. Secou. Agora eu estou vendo ele, né? Sim, você está vendo ele claramente. Verde, bonito, brilhante. Você é uma desonra para este plano. Você não merece viver entre a gente. Eu também amaldiçoo. Eu estou usando bem ele. Né? Praga, usando praga. Praga? Joga carisma. Chato. É o benção pro mal. Certo. Tem olhos. Carisma? Tirou um 20. 20. Mas vai que tem um negativo no carisma. Parece um bolinho negativo. Peraí, já nasce. 15. 15, meu teste. Deu 15. Falei que vai que tem um negativo no carisma. Só você tem um D4 quando você for fazer um saving throw. Ou lá de ataque. D4 você tira do seu resultado total. Eu achei que ele ia dar um D4. Falando, mas daí é o robôzinho do zumbi pica-pau. E eu vou usar outra palavra de corinho. Pode ir depois. Pega a frango, pega a frango isso aí. Bom, depois o Celerim. Toffe. Droga, o Celerim caiu! Não entendendo. É? Não entendemos nada. Eu tô só interpretando aqui que eu perco uma ação, perdi isso. Ela tá estufada. Então não sei, ele caiu, droga, por minha culpa. Eu já vou aí, Celerim. Ah, não, levantou. Já voltou, já, viu? Passou a vez, né, Top? Passou. Passei não, né? Eu não podia agir. Ficando naquela casinha assim, fica uma rodada sem jogar. Ô, oh, sorte reversa. Na porta. É, caralho. Nossa, que saudade de banco imobiliário. Bem, agora é a vez do Golem. Mas eu que são banco imobiliário, velho. Como está a construção do Golem? Normal, né? Mas eu queria também que você só tem desvantagem em semi-throws e um D4 a menos. Só uma esponja. Em todos os seus ataques. E a Lisbeth está perto dele. Aí o cara tem desvantagem. E assim ele em cima. O que ele vai fazer? Atacar a Lisbeth que está com ódio dela? Ou a Ciri que está em cima dele? Acho que é porque a Ciri que está impedindo o movimento dele. Por que não as duas? Pode, ele tem 3 ataques. Ah, quatro? 4 ataques. Ataca as duas. Na boca tá aqui, ó. A Elizabeth tá ali perto? Falar a verdade, o quarto tá. Ele não vai conseguir usar. Na verdade. Ele vai tentar carregar o sopro. Não conseguiu. Carregou, é 5 e 6. Gente, eu acho que ele não carregou. Não carregou. Só 6? Nossa, tá indo de novo. Ah, eu ia bater nesse monstro até ele morrer. Oba. Ele tá segurando. É. Tava, né? Tá, vou bater na Lisbeth. Tá se mudando. Primeiro ataque. Ah, pode deixar que eu jogo aqui o D4. Tira 24. Tira 2. Tira 2. 22. Nossa, deu a CA certinho. Com desvantagem? Acertou o primeiro. Ah, normal. Ele tem desvantagem? Só nos outros. Ali? Não. Mas ele tá incompelido contra ela. Não, então, ele tá atacando ela. Tem desvantagem nos outros. Tem desvantagem nos outros. Ah, acabou. Porque a partir do momento que ele apanha de outra pessoa, acaba. Você falou isso pra nós? É. Não tem falado. Não, mas. Verdade. Era a melhor forma de. É, deixa eu ver aqui como ela. Eu posso bater em todo mundo agora? De boa? Campeonato de duelo. Ok, primeiro ataque na Lisbeth. Segundo ataque. Nasci ele. Você vai ser com vantagem. Por quê? É muito fácil de bater ali, né? Você. Sim, parece tá que boa. Não. Bom, você tira 3 do ataque dela. Ok. 1 e 2. Parece que não. Então, vou puxar a sorte pra cá. Então, parece que é sorte pra ele. Não. É, parece que acertou se ele. Você sente as mandíbulas dele fechando e rasgando sua carapaça, travando sua carne. E o sangue da cera começa a escorrer dentro da boca dele, alimentando ele. É ataque, ainda continua. Próximo ataque. Então acabou o duelo compelido, realmente? Acabou. Então, cara, próximo ataque vai ser no Murin. Tira 3. Até eu derrubá-lo. Não passou um minuto ainda. Tira 3, você abre. 20. Puta crítico? Merda, certinho, velho. Não, foi crítico. Ah, 20. Certinho. De novo, outro ataque. Tirou 3 já? 10 rodadas. Tirei 3. Okay, certo, inicial, velho. Vou dar uma, muito. E o último ataque, quem mais tá perto dele ali? 1 minuto é 10 rodadas. Toff, pata de urso. Toff, turno 10. Rodada é todo. Ah, 10 rodadas. Se tá ele. Dando outro ataque? Mais o último ataque. Você que é o ataque? Quem quer ser atacado? Eu. Você? Você? É, tão longe pra caramba. Você tá longe pra caramba, vou jogar espada em você. Eu tô com vontade de atacar o Theo, realmente. Faz teste de sabedoria. Nossa, que pena! Eu tô com o santuário aí. Mas o santuário funciona depois do jogar maldição? Ah, é verdade. Putz, não tô louco. Então toma esse ataque. Toma esse 20 na sua face. Ops. Errou. Caiu onde? Exatamente 20. Ele tem mais 13. Tem não. Mais 13. Joga aí o D4. Só se é normal de 9? 3? Então ele errou. Que sorte! Que o silêncio teve igual. Igual ainda vai. Igual acerta, mas tem um menos 3. Menos 3 salvou. Esse 1 salvando o vida de CA, caralho. Eu esqueci que eu fiz essa maldição. Maldição! Maldição! Tá legal, vamos lá, vamos meter dano agora então. Primeiro na lista. Mas já foram o último ataque, né? 4 ataques. 1, 2, 3, 4. Acabou, né? Tá, agora o dano. Agora o dano. Meu outro D10. Que eu sei some, achei. Joga por duas, troca por duas. Nossa, tem uma guerra do lado. É, tipo. É, o cara dando uns ataques para dele. Tá, agora de novo já... essa música, né? Tá de sacanagem. Agora é de boa, agora eu não tiro mais nada. Vamos lá. Você, lembra quando eu pego o passe de amendoim e aí. Tá, porque só funciona com ataque sem throw. Com dano não funciona. Você tá dando normal. Primeiro ataque na Lisbeth. Deu 24 de dano. Segundo ataque na Ciere. Aí são D8. Ainda pra caralho isso aqui. Nasci. Meu tirando aqui, ó. É que eu tirei. Para pra dentro, vai pegar aqui. 28 de dano na CE. Quantos de dano? Terceiro ataque no Murin. 28. 2 de dano. Nossa, 2 de dano. 32. E o ataque no Theon, ele errou. 16. 16, maluco. Eu não reduzo, não, maluco? Nossa. Merece perder XP. Merece mesmo. Pela insolência, deveria tá perder folgado. XP. Quebrou-se o machado. O grupo inteiro perde XP, então. Esse cara tá folgado. Não, deveria tirar só do ruim pela insolência. Meu caralho. Tá levando mais aí. Sai do mais, maluco. O Golem vai levantar? Não. Então ele vai ficar ali pra usar o ataque especial dele na outra rodada. Vai, Beyblade. Griel. Beyblade! O show vai começar. O ritmo é top, né? Ô, Jeff, né? O Rondinho tá mais molhadinho. Bom, ele vai tentar, porque. Né? Ali embaixo tá cuidado, Griel. Fica frio. Rei da Frost. Congelado, rapaz. Cadê a magia? Onde tem a magia? Mas o segredo? O Carninho 2. É 3-8. É. Olha o Carninho 2 aí, ó. Olha o Carninho 2 aí. Ops, raio de gelo. Caia de gelo. Ô, velho, se você bate, você fala. Quem flipa? Entendeu? Nível 0. É a página 3, velho. 10 pontos para a gente. Você só mistura tudo direitinho. 10, não, deu 8. 3, deu 8. Oi! Ih, ele... Ah, depois de jogar, onde já tá demais. Melhor que eu em toda a minha vida. Vantagem, viu, Ariel? A jogada é outra nada. Quer que eu faça ser legal? 27, certo? Certo. Daí é uma nota musical? Mais ou menos. Soma alguma coisa? Tem uma nota que não tem. São 12. 12. Só tem 7 daqui. A requeijão, essas coisas. Sério? Tá, mas saudade é outra coisa. É porque tem uma audição toda, né? Então, acho que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sim, mas vou jogar a vinha aqui antes do jogo. Não entendi, você não tinha todas. Acho que eu não tinha. Crocas que gelo em cima, né? Pra ser a nota também. Sim, congelar aquela agora. Eu tentei usar. Isso aí é ruim, já que a ideia foi boa. Muito boa. Por isso que eu tô falando bastante. Mas ele não é vulnerável ao frio. Mas ele não é vulnerável, mas ele toma. Mas ele toma dano. Mas agora ele deslocamento a 3, né? Ou reduz 3. Para 3. Para 3? E eu vou, Jeff, continuar meu movimento, tomar o golpe de oportunidade, não tem problema. Vim pra cá. Ok. Tá criando coragem agora? Tendo pra outra porta. Pela aquela porta. Olha, que foi? Você foi por porta. Cima. Passa na água, ela pega com a toalhinha ali, ó. Eu ia pegar ela, se fosse o real cost. Na sala da água, parece que é a toalhinha, pega lá. É, não é seu arco. Diferente, a chance de ser, né? Tá, depois do Briel. Se ele. Eu. Tô tentando achar esse que nota mesmo. Tá. Eu vou continuar em cima. Mas é medidor que você tá com os dentes encravados na sua carapaça, velho. Relaxa, filho, que ele me causou. Que tem espinha na carapaça, quase nada. Dente no dente, né, praticamente. É. Guilherme do porco espinho, isso aí. Eu vou usar toque macabro nele. Opa, vai. Ah, não. Toque macabro. Já tá tocando nele. Você quer um. Pois em Jesus tocando, que ele ia levantar. Põe a própria, você aprende a tocar essa coisa. Tava falando com o Jeff, se eu vi aqui em cima, eu achei lindo. Aí eu lembrei que nós temos um, e eu adoro música. A gente tinha o Digitone, já ouviu falar do Digitone? Não. É um órgão eletrônico. E eu adorava tocar ele, eu tocava muito feliz. Adoro, mas quanto coisa. E aí também. Tínhamos uma desse tamanho. Eu posso fazer assim. De ataque mágico. Não. Sabe, vinha com... É, com uma assim. E vinha com a mão assim. E pá. Aí tem a mão assim, e eu tocava direitinho. Ai, era uma delícia, deu uma saudade. Ah, deve estar lá pra baixo. Aí a pausa... Não, é 16, mas alguma coisa. Mas aí eu pegava ali. Errou, eu pegava ali. É 6. Aí a toalha. Gente, que paixão. Deixa eu brincar. É D8. 16 mais 9. Deixa eu falar um D6 aí. Já era aquele não, não. Encantador. Aqui acho que tem nosso encantador. Um encantador de status? Aham. Uhum. Jogo da história? Tá, a gente não vai levar de quarto nível. Aí vai levar, né? Tá levando o cantinho. Tá gastando o spell de quarto nível pra aumentar o dano. E ele não pode segurar até o fim do próximo turno. Exato. Não pode dar dano de fogo. Não pode dar dano de fogo. Pode dar dano de fogo à vontade. Não vai causar dano extra, mas ele não vai curar. É. Continua na mesma, na minha hora. Não, ele tem um acordo com o prefeito. Calma, vou deixar o desafio, mas vamos procurar ele, né, mano? Vou deixar o desafio. Até agora a gente vamos fazer assim, gente, vamos ganhar XP com esse cara? Vocês dão dano ao burro? Vocês dão dano ao burro? 37. Eu tenho raios aí, mais? Eu posso dar no sétimo nível, fazer 8 raios e dar tipo uns 16 D6 de dano de fogo. Ah, sim. Tem a XP. Não, mas não ganha esse. Se eu saio dali, se eu fico ali confortavelmente. Não, confortável você não. Vira o mundo, os caras podem responder. O chip tá batendo. É que eu ficando ali, eu evito dele jogar o negócio nos caras, caso ele carregue. Dá bombada nele. Eu já toquei. Até encantador. Então, ó, faz o seguinte, mano. É por esse ele bane. Aí a Elizabeth bane, ele volta. Ele volta. Fudeu. Não, eu caio. Quero falar, você cai. Caiu. Opa! 7. Caiu. 9. Joga um D8, vamos definir aleatoriamente pra que lado você cai. Jeff, não tava na boca dele? Hã? Não tava mordendo ela? Não, ele tá sem. Tá mesmo. Ó, um é o Murray. Sentido horário. Deu 5. Não tem ninguém. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Você cai pra cá, assim, ó. Nossa, eu tô rindo. Sabe o que me lembrou isso aí? Um matraqueante. Hã? Você lembra do Matraquente? Essa campanha que ele tinha. Matraquente? Era pra Matraquente. Ah, tá. Ok. Você lembrou do Matraquente? Ok, ornitorrinco seu. O anquilossauro despenca de lá de cima do monstro e cai ali no chão. Na frente do Griel. Oi, caralho. Opa! Tô com full cover? Eu dou uma baixadinha assim. Sim. Full cover. Tá com full cover, você tá com full cover. Full com o cu pegando fogo. Tá com o cu na mão. Pata de urso e depois Murray. Pata de urso vai fazer o quê? Pegar bastão de beisebol aí. Pata de urso, o que ele vai fazer? Bater com o cabo. Bate com o outro lado do machado. Tem uma sugestão? Eu tenho. Qual? Aí ele tá com a corrente segurando, não tá? Ele tá com a arma da. Sim. Da Lisbeth não, da Top. Ah, eu tenho uma sugestão, só que ele precisa do turno da Lisbeth. Toma. Ah, de encantar a magia, a arma dele. A arma dele tá quebrada. Mas ela fica mágica. Sem corte. É um machado dois lados. É, tem dois lados o machado. Um lado perdeu o gume, o outro não. Um lado perdeu o machado. É, então vai sorte. Perde o outro gume. Vai no cabo, pelo menos não tem perigo. Eu tenho outra ação pra ele. Eu tava pensando ele laçar, tipo, com a corrente assim, a boca do candango. Qual que é a ação? Pode segurar. Não tem corrente pra isso. Qual que é a ação? É. Vou fazer ação no patrão. É 3 metros de corrente, ele usou os 3 metros de corrente. Você usou os 3 metros? Jogar de ataque. Com desvantagem. Por quê? Você tá mandando. O que eu tô mandando? Mas ele tá brilhando. Tô jogando normal. Obrigado. 17. Opa, ganhando pata de urso. Mais alguma parte? Teste de destreza pra ele, acrobatics. Acrobatics. Parece que ele falhou, mas tudo bem. Quem é falso esse teste? Acrobatics ele nem tem. Não. Ele tem Athletics, serve? Não. Então não. Ah, pode ser Athletics, pode ser, nesse caso pode. Eu passo então, mais 7. Mais 7? Então tranquilo. Né? Ele pega uma. Ele tá com a adaga, com a corrente na mão, né? E aí, o que ele faz? Deixa eu ver se ele tava de ponta cabeça. Ponta cabeça pra mim? É, pra cá agora. Que bonitinho pra mim. Ele joga a adaga pra você, top. Segura, garota! Tá? E aí ele arqueia o corpo pra trás, dá impulso e pula, assim, no ar. Cai em cima do monstro, assim, se equilibrando entre a boca dele. Pega o machado dele, vira assim, um fim com o machado, assim, na boca dele. Travando a boca do bicho aberta. Aí segura a boca dele aberta assim. Agora ele não vai morder mais ninguém! Ataque, ataque, eu seguro ele! Aí ele fala assim, ó. É, tem esse risco. Ah, mas aí vai ser só. Murray! Ele chupa o delivery meu. Ele vai fazer gargarejo. Que é esse barulho, tipo, esse operário aqui? Tá até com capacete, né? Aquelas coisas. Seu pirata. Sabe o que me lembrou, cara? Monstros S.A., velho. Era com os caras. Sully! Foi igualzinho. Seu operário. Tá pegando um monte de caixote. Tá na corcunda dele, bagulho. Tá com o machado desligado. Tá com a cabeça no fio. Machado desligado. No mesmo ponto que eu tava tentando fazer. Ai, caramba. Com uma ladinha. Você não usa mais suas estratégias. É o lugar mais alto, pra bater um teto. Um beijo, um beijo. Desculpa. 6 com 13. Que isso? 19. 19. Por 1, né? Ou será que 19 é certo? A gente vai descobrir agora. É. Beijo da Bela. Errou! Errou! Bate nele, seu machado estremece na sua mão, mas não atravessa a carapaça sólida de metal. Segundo ataque. Carapaça sólida de metal maciço. Exatamente. Dá menos 5 da parte, mas é ajudando. Ah! Se você for primeiro, com menos 5 acerta. Com certeza. Só tem que tirar lá maior. Vai, rola aí, quer falar agora. Vai, mano, use direito. Dá mais 10 pra ele então. Deixa eu ver. 12. Não acerta. 7. Vai, Murray. Use direito, seu machado. 12 com 5, 7? 17. Eu tirei 5, né? Os números de 7. Pode ir. Vai subir mais 10. Então, acertou. Acertou. Acertou? Com a ajuda do Theo? É. Ok. Cadê meu D12? Theo é apelão. Olá, olá. Theo é apelão. Faz manobra de combate pegou. Desarme e provocar. Como é que eu vou dar os talentos? Você sabia tantos talentos? Desarme é uma boa, hein? Eu quero talento. É que tem uma que é melhor ainda que você podia ter pego pra combate talento. Ataque de precisão. Você adicionou apenas um D6 no seu ataque. Não, tirando o benefício do talento. Tira 5, soma um D6. Tá aprendendo. Mas eu peguei primeiro isso. Peguei primeiro uma nova de combate, depois o tamanho do talento. De qualquer jeito, você vai reduzir o menos 5. Não sei, ele deixa depois eu trocar. Deu de graça. Dano, moleque! O pessoal faz isso com o Ladino. Se eu pegar 7 hoje, não quer nada. Eu quero completar minhas 21. Bolinhas aqui. 21 menos 6. 15. 20 menos 6, 15. Mas mano, 6 você não conta. É, o menos não. É, não, é só 21. Pode tirar o menos 6 aí. Não, 6 não. É, não vai contar. É, agora não conta, graças a Deus. Só 21. É, 6 também não dá dano. Até o turno dele. Mas não tira. É, não dá dano. Não dá dano. Tá, não dá dano, mas não dá dano. Então é 21. 21. Então é o menos 6. Sim. É quanto? 21 só? É, só é um D12. Um D12 mais a... Você não tem força? É um D12 mais sua força mais 10. 6 mais 4, quanto que é? 10. Mais 11. Mais um D10 que você, mais 10 que você usou o talento, Corteza Rara. Sim, 41. Ah, cabeçudinho. Não, pega aqui, tá. Não, dá aqui que eu vou jogar aqui. Já joga com o Bárbara, que eu jogar com 2. Essa porra, não, você joga com o Cone, que chama Bárbara. Ah, não fala assim. Ei, eu ouvi isso. Olha, falta o costume de usar esses talentos. É, finesse. Começa a usar, começa a usar. Vocês têm muito recurso e não usam. O cara resulta. Eu dei uma freada no nível pra vocês começarem a usar essas coisas. O moço tá com vantagem, é só você usar de graça também. Né? É, usa. Agora é fazer de graça, né? Agora que eu tenho um cover. É um leader. Vou sair dele, vou dar um passinho de ajuda. Eu já disse, você não pertence a esse mundo. Ele sobe no meu rabo. Né? A terceira vez. Você levantou a tia, o que você tá fazendo agora? Outra? É uma adição, se ele falhar em sabedoria, ele não age no turno. Que pena que ele faz um teste de sabedoria pra ver se ele. Sabedoria. Sabedoria. Não, hoje é domingoria. Hoje é domingoria. Ele rola com desvantagem o teste de sabedoria. Agora vou rolar um teste normal. Sabedoria, domingoria. Falhou. 3. 17. Mais 0. Mais 0 de sabedoria. Pé. Falhou? É 17 hoje, né? É 17 ou 19, seu? É 8, 5, 5, né? Acho que é 18. 18. Pera lá. Vai o olho. Sim, tira 4 ainda. Tira 2. 2 deu aqui. Então deu 15. Falhou. Ok. Falhou. Aí no final do turno, né? No começo, não é? No começo. É, no final não tem porquê, né? Se não ele age, já não vai. O que mais, Théo? Eu também podia, gente. Eu podia pegar um talento, então depois. Não pode usar. Pegar um talento novo e trocar. Pode fazer nada. O que mais? Ele é uma nova que precisa, que é uma obra de colocação no uso. Ok. Por que não, uso? Lisbeth! Sbet? Porque como eu tô sempre corpo a corpo com o cara sempre vai me focar. Então não tem por que eu provocar o cara. Agora está à mercê de vocês. Ah, tá, vou provocar o cara pro cara. O cara não vai ter desvantagem. Provocação tá bugado. Desvantagem pro cara se o cara atacar outra pessoa. Exatamente, se ele for um arqueiro. Se ele for um mago. Agora tem que. A música de novo. Se ele tiver dois ataques. E tiver mais uma pessoa perto de você. Eu? Vou focar, como que eu vou tirar? Mas de novo essa música? Você pode dar mais provocar é o que vai fazer o cara se atacar. Eu quero dar um ataque se eu falhar esse ataque, eu gostaria que você me ajudasse. Por favor. Agora ele pode. Você tem que pegar. Lisbeth, é hora de matar, hein? Agora vamos se livrar desse efeito. Eu queria dar Divino Smite. O quê? Divino Smite. Vai descarregar inteiro nele? Sim. Eu queria usar o slot no segundo nível. Tá. Mas você acertou o ataque? Não, pode acertar. Ah, não, então você só joga depois. É, se você acertar, você joga. Se ele passar, ele... Você não quer usar alguma das outras funções também? Você tem como ação bônus? Faz bônus action, faz uma magia, uma posição divina qualquer aí. E aí, faz... Uma que não dê dano de fogo. Mano, eu não entendo o que eu pus aqui. Certo, só fiz 19 dados. Acertou. Vai na página do guerreiro. 15 dados, vai acertar. 15 dados, mais 7, 22. Certo. Não, eu quero ver um negócio é 20 com do o mestre do talento. Bom, aqui. Bonus action. Eu queria usar esse aqui, ó. Não, o Divine Smite ativa automático. Oh. Ativou ou não ativou? Ela usa, tá fazendo com a bonus action, uma das outras magias. Mestre marcial. Não, mestre das armas é outra coisa. É, golpe trovejante, essas coisas. Tem uma magia que é Blind Smite. Esquece. Acho que ele é imune, isso. O que é? Cegueira. Cegueira. Sim, mas você ainda dá o dano. Se for radiante, pega normal. É, se for radiante, dá o dano. Não vai ficar cego, mas dá o dano. Mas não compensa, eu vou precisar de dano muito maior com outro, punição divina. Sim, pode usar, usa aí que dá maior dano que não seja punição fogo. Divina. Não, mas punição divina dá pra você usar os dois, a punição divina e a magia. Isso. Tá, só que se for por causa ele da... Magia. Sim, mas se fosse por causa do blind lá, eu preciso usar, continuar usando punição divina. Independente se for dela ou se for da magia. É o que vai dar mais dano, pelas contas. Não, vai dar mais dano, só que você gasta o maior número de turnos pra dar esse dano. Você não vai usar as duas no mesmo turno. Ah, não. Nossa, vamos usar a Rafa nele. O dela, ou da magia dela é automático, né? Mas você gasta... Você não usa, não. Você é só subir nível, só subir nível. Sim, mas dá pra você usar os dois. Pronto! Sim, dá pra usar os dois. Escolhe qual a posição que vai usar agora, que é bonus action. Dá o ataque, se acertar, que já acertou dois ataques. E dá comba com o Divine Smite. Dá pra usar os dois no mesmo ataque. No mesmo ataque. Entendi agora o negócio. O adepto marcial? Não, é isso aqui mesmo, é esse talento mesmo. Ganha mais duas armas. Mas tá marcado naquele resuminho. É que assim, eu botei aqui, tipo, o assim, Master. Entendi. Se reduziu, aí eu botei um zero aqui, talvez achando que era o. Se eu, tipo, zerar o cara, dá um dano fatal nele, eu ganho uma Na porta? Sim. Ah, não tem nada escrito nessa porta. Não, é na outra. Mas é naquela ali. Ah, o talento faz isso? Se chegar a zero escrito nessa cara, porta, eu falei errado. Eu ah, é? É, não tem nada nessas portas aí escrito. Tem alguma coisa escrita nessa porta aí? Você falou que tinha. Você falou que tinha uma coisinha, não. É. Ah, não. Tá, tudo bem, então. Não tinha medo. Não, a porta. Aqui tem isso daqui, depois ó. A gente olha. Tá? Por favor, não entre. Empurre para abrir. É que, tipo, puxa para não fechar. Tem lógica. Você tipo, abre a porta para matar para dar tipo agora. Toda vez que o gordinho entrar aí, ele não tá com esse cara. Não matou um dragão. Então pode ser que pra gente sair daí, não seja tipo, só batendo nele. Pode ser que tenha uma maneira mais fácil do que ficar lutando com ele. Eu tô pensando nisso. Não, tem, porque ele deve ser amigo do gordinho, então a gente passa de boa. Sim. O bom, deve ser amigo do gordinho. Vai ser. É que assim, a gente focou em matar esse cara, né? Ninguém focou em querer saber assim, pô, será que o bagulho mesmo é matar esse cara mesmo? Eu acho que não é matar esse cara, porque eu quero ler o teste. Vou decifrar alguma coisa e esse cara vai estar pra atrapalhar. Você lembra disso? Só tem um problema, o Goblin quase roubou as magias. Então, é que não é uma mas o Goblin já não é uma coisa. Ele começou a batalha com a gente. Eu fui andando. Sim, mas aí ele faria. Tipo, ó, beleza. Cercou ele. Quer gastar a mais poderosa? Alguém que você pega, faz? Sai ali pra ver lá. Você é o slot mais poderoso no momento. É, quarto mínimo. Já tem de quarto, né? É Staggering Smite, ó. É. Esse é o mesmo. Mano, isso é muito bom. O vento de 7 tem as magias. Quarto nível. 4d6 de dano psíquico. Opa, isso pode funcionar. Ou não, né? Ou não. É psíquico. Deixa eu tirar crítico. Vamos olhar um psiquiatra. É um pouco arriscado. Deixa eu tirar crítico. Acho que Blind Smite seria melhor, porque mesmo que não cegasse ele, iria dar o dano, que são 3-2. Já compensa. Já compensa. Eu vou fazer. Tirar crítico mais 3-2 nele, mais 3-2 da punição. Será 6-2. Blind Smite? Gostei de batalhar com o Divine. Vai dar 6-2. Vou resetar a vida dele se eu tirar crítico. Então joga o dano aí. Não, você escolhe ativar ou não. Eu sei disso. Mais um, top, joga uma bola de fogo, né? Deserta o bicho, vou jogar uma bola de fogo. Eu acho que ele não cura ainda. Deserta a life do bicho. Ainda não cura. Mas ela pode alterar o elemento. Uma bola de gelo, por exemplo. Ou de pedra. Mas a minha não dá pra fazer isso. A sua. A dela dá. Ela não cura. Só disso aí. Não, pera. Agora você joga o seu dano com a espada, filho. Não é magia. Joga o D10. Cabeça do bicho. Joga o D10, mais um D8, radiante, mais um D4, meu filho. Eu acho que é a cabeça. Calma aí. Já te dei os dados. Você pode. 10. Pode tirar 30 aí? 35. Mas quanto deu no D10? Mais 3. Tá. Mais 7. 9, 14. O super ataque. Deu 49 no primeiro ataque. 49. É. Foi dobrou do tanto de vida que você tá lá. O. Quanto foi do 4? 2 agora você necrose de dano de fogo. Agora você só não pode usar o Blight Smite de novo, mas você pode usar o Dream Smite ainda. Sim. Mas você dá tempo a usar? Sim. É qualquer isso, moto, certo? É. Tá, mas é tantas vezes por dia. Não, não é até mais motos. Deixa eu ver se vocês vão, por exemplo. É. Ó, lembra que se você usar de primeiro nível, já é 3d8 de dano. Sim, você pode jogar pra quarto nível pra dar... Não, o máximo mas... é 5. Na porta tá escrito assim. Aqui, mais 3. 3 é um número mágico. Não, de segundo nível... Cadê? Realmente. 3. Joga essa forma pra terceiro nível da 5d8. Mais fácil. Tinha coisa de novo pra dar um terceiro nível. Não tinha, nem falou que tinha. Você vai dar 5 da 6. Você falou a 8, não tinha. Na verdade não, mas agora tem. Pronto. Não, na sessão passada eu mas eu falar que não tinha. É que era outra porta, que tinha outra coisa, mas agora tem nessa. 3 é um número mágico. 3 são os elementos valiosos no mundo. Ouro, prata. Que isso? E eu sou ladino? Deu 8, não, falei o 6. O cara lá, não. Ouro, prata e qual terceiro? Tá. Mítrio. Mais 3. Não, então seria mítrio, ouro Platina. E adamante. Nossa. Eu acho que hoje não entra. O seu talento do. Tia, aquele talento lá de todo 1 e 2. É 1 e 2? Como é que funcionou? 1 e 2 você rola. Serve pra magia? Sim. Então pode rolar os 3. O seu smite, sim. Tá aí, ó. 22, 25, 30. Agora joga 1 e 8 pelo. Tá. 3 é o número mágico e 3 são os elementos valiosos do mundo. Faltou 1, 2 e 8. Combinado, cada uma tinha consegue milagres. Então, são 5, já foi. Tá 5, agora joga da espada normal do coisa. Chui, chui, chui, vai. Chui, chui, chui, fly. 2 mais 4, 6, 9. Só chui, chui, fly, provavelmente só. Não. Certo. Não sabe? Chui, chui, chui, fly. 13. Fez a palavra, tchau. É chui, chui, chui, fly. Nossa, olha o elemento. Meu Deus. 52, o último. Porra, deu 49 e 52. Pô, você que é bárbaro do grupo, cara? E do necrótico total deu 9. Perdão, 9 não, deu 8. Ah, beleza, deu 100 de dano no controle só. Eu joguei aguinha nele. Eu cogi aguinha. Eu joguei água. É, deu dano pra caralho. Um golem de ferro tá bem morto. Não um shorn de ferro. E aí? Quem que é agora? Olha o cara eu acho aí. Que é o Theon. Agora é o... Ah não, eu. Sou eu já? Celery. Nem tava pensando. Bom, tá, a Lisbeth ela pega a espada dela, roda no ar assim, a espada vai ficando dourada, com a aura mágica de Valkyra envolvendo, e ela enterra a espada assim. abaixo da boquinha do monstro, assim. Boquinha. Em terra vocês veem a espada saindo lá do outro lado, tá? E cuspindo aquele líquido rocheado, aquele veneno, tá? Ela puxa a espada, gira a espada no ar e bate a espada lateralmente, assim, nele. E abre um talho gigantesco, assim, no que seria a garganta do monstro. Tá? Quase não. Arranca um dos olhos de rubi dele fora. Tá? O rubi é arrancado, ele sai voando, tá lascado, perdendo a lapidação dele toda. A gente resolve o valor. Né? E aí ele cai no chão, perdendo aquele brilho mágico que. Aquele brilho de mágico não, brilho de fogo que ele tinha. E depois disso, eu posso pegar meu cantil? Pode. Pode, você não gasta o movimento? É, gasta o seu movimento pra pegar o cantil. E aí, Celerinho? Depois de tudo isso, eu fiquei. Deu uma olhada, né? Você olha nos olhos da Lisbeth, enfurecida. Parece que ela tá com mais raiva que o Murray até. Eu acho que a situação já tá sob controle. Eu guardo a minha flauta, pego meu florete, aponto pro monstro e faço assim, ó. Fazer um toque chocante primeiro. Ah! Isso mesmo, e você bota e dá choque no papel de estar em cima também. Aí o problema é ter, né? Beleza, valeu. Jogando. Eu apontei no monstro. Joga aí. Eu tô vendo aqui qual é o dano. Tá, vai ser 3 de 8. Posso usar minha reação, Jeff? Pega. O pota de urso tá em cima dele. Mas pode vir o pota de urso não mudando ainda. Não, pota de urso volta a reação dele. Fica tranquilo. 10. Eu vou dar um pulo. Opa! Ele é um choque elétrico. Elétrico. E o monstro não tem reação. Não. Filho da puta! Por isso que ele ia soltar o filho da puta! E o deslocamento dele é 3 metros. Não, é toque chocante. Ah, daí o deslocamento dele é 3 metros. Eu falo, ele está meio. Chocado com essa situação. Vocês podem andar ao redor dele à vontade. Filho da puta! Lá vão. Tá, na hora que o Celerinho toca no monstro. É de longe. Ah, é. Com o florete, eu não sei nem o florete de longe. Sim, o florete de longe, tá certo. Aponta o florete pro monstro, dispara aquele relâmpago pequeno, não muito intenso, atinge em cheio o torso do monstro, tá? Você vê o monstro se contorcendo assim, devido à eletricidade, fazendo curto, dando curto no circuito dele. O pata de urso tá lá em cima, e o monstro ele tá inteiro molhado por causa do cantil da Ciel. Porém, o Grial congelou a água, ele não vai conduzir pro pata de urso. O pata de urso só dá um pulinho assim, né, segurando o cabo do machado, como que assim, opa! Solando a madeira no cabo do machado, né? Abriu um sapão, certo? Né? E aí vocês veem o bicho se contorcendo assim, e ele ficando meio parado e saindo umas fumacinhas dele. Vai trair overpower. Vai trair, Toff, tem mais ação? Pega por dentro e vai curar. Toff, você. Celerinho, você tá bem? Eu estou. Por um instante eu parei de sentir sua presença. É, eu também. Ah, agora eu tô mais. Não, eu também parei de sentir minha presença no instante. Beleza, agora tá todo mundo bem. Eu vou tentar arrancar essa cabeça dele aí, que só tá com. Que quase te matou. Cuidado que o. Mas ele não tem cabeça! Exato, cuidado que o pato de urso está em cima dele. Pato de urso tá segurando firme? Tô. Vou tentar arrancar a cabeça dele. Ele não tem cabeça, eu já disse. Pelo menos isso que ele tem. É o. Onde a cera. Ah, cera não. Falou assim, ele quando cantou, eu falei também. A Lisbeth acertou ele, como que seria o pescoço dele. É. Eu dou um murro, só que concentrado. Que? É, despedaçar. Ele é tipo tá. Baianinha aqui no tempo. E aí, eu uso. Só se desarmar, só que na cabeça dele para foi? Separar. É que o pai dela é baiano. Eu também tenho sangue nordestino, mas eu precisava gastam os aumentos, gastam os aumentos. Gastam os aumentos. Esqueci. 20. No cacho. Você tomou o saco do bicho? Mete dano no bichinho e depois será a vez dele. Ou não. Você estava falando aquela hora? 18. 18, Jean. Quer saber quais são os três elementos? 18. Você acha que tá certo? Não, 18. Pega o sono. Pega o sono no tênis. Quando ele cair. Desenho no meu nome. Três rubi na porra. Sim. Pô, três perninhas. Três braços. É pesado, né? Acho que as três pernas dele. Ok, você mete aquele burrão nele. Reverbera tudo na sala, tá? E aí você vê tremendo assim e vai aumentando o talho que tem no perno, que seria o pescoço dele. Não deveria estar localizado o pescoço dele. Então vai aumentando, fica um buraco no. Não sabe. Cabe não. Uma mão assim. Aí vai ficar os caras achados, o cara do chato, o machado foi meio chato. Tá, eu passo a corrente e começo a puxar. Louco! Tipo assim, a mandíbula dele é aqui, mas tá aqui, né? Tipo assim, a mandíbula de lado. É. Assim. Então, ele tá abrindo aqui. Tá assim, né? Isso, isso. Tá aqui assim. Exato. Aí tá abrindo aqui. Aí passa a corrente por aqui com isso, entendeu? Mandíbula com a grata fechar assim. Tentando arrancar assim, um assim, lado dele. É. Joga o teste de força. Dá um pouco pra mim agora. 9. Ok, você jogou com não arranca. Não, pra segurar. Tá segurando, tá travando mais aberto. Pata de urso, ajuda eu. Vamos tentar arrancar esse lado dele aqui. Vamos. Quanto com a sua força? Pode deixar. Minha força é 15. Agora vez do golem. Minha 18, e a sua? Sabedoria pra ver se pode. É 9. É 1. Por que é 2? Ele joga com desvantagem, né? E, calma aí. Menos 4. Menos 3. Ficou com menos 1. Eu acho que ele perdeu a noção. No teste. Nossa. Menos 3. Ficou com menos 1. Menos 1. Ele ficou bem chocado com a situação. Ele dá uma mexida assim, vocês veem umas faíscas explodindo. Bom, a gente já podemos prosseguir. Vamos pro inteligência. Não. Só inteligência? Não. Inteligência. Conhecimento de anões você tem? Eu não tenho, né? Eu posso ter. Não posso? Sim, mas só você eu sei que tem subido na porta. Ah, é. E eu não falo ali no momento. Eu pensei que era só o bagulho que ia explodir ali. Não. Ah, mano, tô vendo. São 6. Você não fala, não, né? Os 3 elementos. São 6. Principais. É porque nunca tentaram mais. Trevas e o comando. Água. Isso é filosofia base. É só o vento de vocês, tal. Água. Parece que nós ficamos no 6. Elemento humano. É. Tá, 3 elementos valiosos. Água, fogo, valioso em que sentido? Água, fogo e ar. Porque a água e fogo que se não. Ouro, prata, cobre são valiosos. Mas não são elementos. Mítrio, adamante também são valiosos. Não. A água, o fogo, o ar são valiosos. Sim, isso são elementos. Metal não é elemento. Metal não é elemento também. Não, depende da filosofia que você está tomando em consideração. Na via das dúvidas, coloca essa. Coloca essa. É o principal. É o quinto elemento. É. Pô, tá, aqui, não dá pra saber. Metal depois é do golem. Ouro, por exemplo. É mesmo, Griel. Griel. É um elemento químico. Não é um elemento químico. Eu vou ficar ali atrás, pecando com a vaca atrás do bichinho. Vou. Medroso! Um o olho dele. Isso. Eu vi saindo no vizinho. Eu vou mirar embaixo da minha barra e volta. Com a flecha. E aí que eu tava nem batendo embaixo desse só. Você faz um ataque de oportunidade. Ok. Então eu tenho só mais. Só mais. Foi, foi. Só. Vantagem. 14 rei. Dá mais 10 pra mim. Ah, tem mais ataque. 21. Acertou. Segundo acertou. Agora dano. Tranquilíssimo. Agora cai essa muito rápido aí, não dá pra ajudar. 10, 14, 24, 29. Acorda, rapaz. 30 de dano. 30 de dano? Você pode trocar o mais 10 de acertar pra mais 10 de dano? Não é. Não quer mais nada também, né? Sua flecha se crava assim por baixo do rubim, tá? O pata de urso ele dá um pulinho assim, porque a flecha passa assim pela boca dele aberta. Ele diz: ô, caramba, cuidado com essa flecha aí, elfo! Se ele. Não, vim pra cá. Ok. Bom, então lá as runas é anãs. Você não lê, né? Quem mais lê anão, Nico? Só eu e o Theon. Qual é para primeiro? Esse aqui. Não. Não. Ah, não abre, não abre, não abre. Ah, eu pergunto. Engraçado que isso aqui é um sim, dou uma rugida pra ele. Que? E eu olho pro Briel. O quê? Olha pro Theon assim, dou uma rugida pra ele. Theon, o dinossauro rugiu pra você. E aponto pra onde tá o Briel, com a cauda. Aí eu leio. Lê. Aí eu leio 3. 3 é o número da sorte. 3 são os elementos valiosos. Combinados, eles fazem milagres. Pessoal, alguém sabe de 3 elementos importantes assim no mundo? Terra, com certeza. Mas o que isso não tem a ver? Só 3 é o número mágico. 3 é o número mágico. Não, não sei, não sei, não sei. Depende. Você sabe. Que coordenar uma forma milagre. Importantes como? Hã? Importantes como? Que importantes como? Que combinados formam milagres. Combinados formam milagres. Urânio. Urânio, plutônio, silício. Caramba! É, fazer uma bombinha. Né? E pode novo. Importante como? Opa, ó, você aí... te bate essa dúvida na sua cabeça. Importante? Importante como? Importante como? Comida? Farinha? Farinha? Três são os elementos valiosos. Três é um número mágico. E três são os elementos valiosos. Que combinados produzem milagres. Posso tentar ver se eu já ouvi essa frase antes? Carbono. Não, você não ouviu a frase. Não ouvi? Não. Não, eu não falei. Ninguém falou pra você. Não, ele falou. Alguém sabe três elementos importantes. Três elementos importantes. Aí ele falou. Combinados. Combinados, combinados juntos formam milagres. Tá, porque o elemento não precisa ser necessariamente elemento. Não, exatamente, mas... Tanto que água não ia ser nada, porque não ia ser químico. Tá, pode fazer então um teste de inteligência. Inteligência é história? Inteligência. Vai, inteligência. O Jeff... Existem elementos combinados? Não. Quais são os elementos que geram vida? Carbono. Carbono. Seis principais. Esperma, óvulo. Mano, eu vou dar um mesmo negocinho. Você pergunta que gera vida. Ok. Os principais são seis. Carbono, nitrogênio, oxigênio, arsênio. E óvulo. Parece que eu errei. Acabou. É, carbono, oxigênio, nitrogênio. Aí tem arsênio. E mais de três. E mais de três. Vida é um milagre, né? Vida é um milagre. Mas aí você tem luz, você tem as trevas, você tem o humano ou anão. Não, o humano não é milagre, não. Anão. Anão é muito tenebra. E aí, gente? É, quem é o próximo que é ágil? A cera já deu dano nele, já. Mas meteu um outro... Você tá fazendo... Você não pode ver isso? Toca um macabro nele. Você tá machucado? E aí depois vem o pata de urso e depois o murro. O pata de urso vai ficar ali só. É, o pata de urso vai ficar ali de boa. O pata de urso continua segurando ele ali. Nós estamos entendendo. A boca dele tá aberta. Já sei. Tem alguma coisa que eu possa enfiar aqui? Ô mãe, pergunta o que ela tá querendo dizer, que ela não consegue falar direito. Que droga. Já, meu filho, não consegui entender. Eu? Você não consegue falar com a mente dela? Pegar? Sim, boa ideia. Inteligência certa. Inteligência certa. <Inteligência sete. risos> Sim. Fala com ela. Ah, não consigo. Fala com ela. Sou eu, a mãe de Griel. Não faça essa cara. O que você quer dizer? Nós não conseguimos entender os seus grunhidos. Importante pra nós. Importante pra nós? Os elementos. Você estava ouvindo. Ou não, também. Sim, eu estava ouvindo. Importante pra nós? Ah, a inscrição aqui na porta? Isso. Sim, entendi. Fala pro... Filho, são importantes pra nós. Ah! Você sabe o que tá escrito aí? Não. Então eu devo ter te ensinado. 317, ó, tá vendo? É, 317, tá vendo? O que tá escrito então, mãe? Tá escrito, 3 é um número mágico. E 3 são os elementos valiosos. Tá falando voz alta, vocês estão ouvindo. 3 são os elementos valiosos, que combinados produzem milagres. Você sabe quais são os elementos, mãe? A Siri falou que são elementos importantes para os anões. Vamos ver se minha mãe sabe. Ouro, parece... porque traz trabalho para os anões. Dignidade... 13, Jeff. Ô, Jeff, vou tentar matar esse. Mata ele. Pata de urso, mata o cara. Não, pata de urso, mata o cara. Mata ele. Já tá todo fudido. Tá todo fudido, tá em curto, tá ferrado o golem. Vocês podem bater nele até se fudir. Eu acho que era 19, velho. 13 ela consegue descobrir? Acertei. Descobri o quê? Não entendi. Se ela sabe dos elementos. Eu vi até elementos. Elementos valiosos para os anões? Importantes para os anões? Mano, isso é óbvio. Eles gostam só de riqueza, meu filho. Os anões são a raça mais gananciosa que existe. Não, não é não. É sim, essa raça não, não é não. Não, isso não é raça. Isso é classe. Olha a inteligência 2 aí. Incorporou a inteligência do dinossauro? E aí vocês do outro lado, né? Vocês veem o arco falando pro Grial. Eles são a raça mais gananciosa que existe. Não, não sou não. Não, não. Não, tô dizendo que não. Não, isso não é raça, é classe. Essa mulher está louca. Diabo, vamos usar o talento. Deu 11 mais 13. 24. Acertou. Deixa eu jogar mais pra acertar, porque o cara tá muito ferrado agora. Deixa eu sair batendo de graça. É aí que eu vou usar o talento. E aí? 9. Deu 19. Os anões só prezam riqueza. 29. Ouro, 29 de dano. Prata tem que ter. Prata tem que ter. Vamos dar o último ataque agora, né? Murray, você bate assim, ó, na boca dele, a toque puxando e o pato do urso forçando, estoura meia mandíbula dele. Terra. Não consegue levantar. E o machado vai até a metade do corpo dele, quase. Mais um golpe e você elimina ele, com certeza. Vou jogar o último golpe. Pedra, não precisa jogar um dado, né? Não precisa. Pedra barra. Já tá morto. Pedra barra. Não vou dar outros golpes. Deu 15. Você tem? O que? Elemento de golpes. Tá, 25 de dano. Elemento de golpes. Mas os golpes não é dos anões. 25 de dano, já. 25 de dano. Matou. E aí você levanta o machado, gira ele e bate onde a Lisbeth estava cortando e a Toph tinha batido. Tá? E aí o que seria a cabeça dele sai voando ali em direção à porta. O Grial dá só aquela esquivada assim de lado, bate na porta e cai no chão. Quando isso acontece, bom, se o bicho cai no chão, vai cada um para um lado. Quando isso acontece, o corpo do golem vai tendo espasmos assim, cai no chão, vaza aquele veneno rocheado, tá? E aí a porta lá atrás, ela brilha, tá? Ela emite um brilho avermelhado por um breve instante e desaparece esse brilho. Qual é essa porta aqui? Essa porta. A porta, ela brilha assim, emana uma energia cinza, né? Energia bege, tá? Ela dá aquela a energia vai aumentando, aumentando, dá a impressão que a porta vai explodir. Eu tô já. Tá? Aí você se afasta, aí o brilho reduz e desaparece. O Jeff, mas que distância tem os zumbis? Ah, foi cada um com um canto. Cada um com um canto? Então, provavelmente um aqui, outro pra cá, outro pra cá? Não. Canto do planeta, igual. Bateu aqui, um pra cá, um pra cá. E o outro tá caído aqui perto da Lisbeth. Tá, então eu vou pegar esse. Eu vou recolher os zumbis. Ó, Toff, ouviu? Não. Murin deu o primeiro golpe na mandíbula. Estourou, você e o pata de urso arrancado fora da mandíbula. Tá. Ele levantou o machado, bateu no corte que a Lisbeth fez e arrancou o topo do corpo dele. Bateu na porta, os rubis foram cada um para um canto, o negócio caiu. O corpo dá uns últimos tremeliques assim, cai no chão. Quando o corpo cai, a porta, ela brilha. Você sente um calor emanando da porta, depois ele cessa. Eu vou atrás do zumbi, né? Ok, você pega os rubis. E tem problema. Algum zumbi brilho diferenciado? Não tem brilho algum. Mas antes eles tinham? Não, antes eles tinham. Enquanto estavam no corpo deles, estavam brilhando. É, no fogo da fala. Como que era o brilho? Verde. Esse é... O brilho é verde, mas o rubi, quando estava no corpo dele, ele parecia mais polido. Tá? Como se ele fosse vivo. O rubi é verde? Não, é vermelho. Desculpa, é mais verde por causa da magia Fogo das Fadas, né? Então, agora não tem mais Fogo das Fadas ali nele. O que vocês fazem? Eu pego os zumbis e vou pra porta ver se tem alguma reação. Como assim? Isso é porta. Você vai perto da porta? É. Sem reação alguma. Eu acho que o Fobis é que tava dando vida ao. A porta faz assim, plaft na sua mão. De onde eu tô, Jeff? Joga uma moeda de ouro na porta. Então não é de ouro na porta. De ouro? Ok. A moeda vai voando, bate na porta e cai ao chão. Tá brilhando a porta, alguma coisa? Não. Mas é? Você joga a moeda pra... bate na porta, opa! Cai no chão. Eu vou pegar o dinheiro. A gente já tentou abrir, só abrir. Já, a... Jeff. Já. Jeff. Não. Agora não, tenta abrir a porta normal. É, tipo, aí vamos... Ai meu Deus, o que a gente vai fazer pra essa porta? Aí, na verdade... Ainda não tá escrito. Você joga, eu tô precisando de dinheiro. Então, tá jogando fora? Você vai tentar pegar? Tá jogando fora. Dez destreza? Quer ver quem pega? Você vai pegar a moedinha ou não? Não, tô brincando. Ok. Vamos, pessoal. Só pra checar. Só vamos pra checar. Adiante. O que, que vocês vão fazer? Vamos adiante. Primeiro, tá todo mundo bem? Serinho, você tá ok? Tá. Tá um pouco doendo um pouco aqui meu ombro, não precisa cair, mas tá normal. Moura, você tá bem? É meio ferido. Mas o pessoal tá bem? Cara? Não. Sim. Sim. Como você está de saúde? Tô bem, obrigado. Tô meio cego, mas tá bom. Não. Tirando a cegueira? Ele aparece depois. Depois que destrói ele, apareceu. Qual é o tamanho das espadas dele? Hã? Qual é o tamanho das espadas dele? Qual é o tamanho? Espadas largas. São mais comuns? Não. São bem maiores. Montante. Espadas montantes. Então, você vai embora pra vender essa porra, mano. É mó caro o montante. São mágicas? São mágicas? Não. São de ferro? Não. Não são mágicas. Não. São de ferro, vidro. São de aço. São de aço, é vagabunda. É só ter só é maior. É. É maior. Depois eu levo pra vender, relaxa. É, então você tá conduzindo o grupo? Vamos adiante? Vamos. Só que você sente uma presença vindo por trás. Vindo do corredor. Não sei. E aí você sente alguma coisa pisando no chão, fazendo barulho. E aí você escuta um... Vou até lá. Só tem pouco matar esse negócio. Onde é que esse negócio aí tá? Ele sobe no dinossauro. Onde é que você tá, no negócio? O negócio. Isso, tá grave o negócio. Que isso? Não. E por que você veio pra lá? Não. Tá todo mundo aqui, você não precisa ter medo, cara. Você acha isso? Pô, é! É tipo aí, 2v2 Luke Skywalker, caralho! E Luke Skywalker, beleza. Mas é. Luke Skywalker. Você é 3PO, né? Não, Luke Skywalker fica assim correndo 2v2. O R2. Por que você acha isso? Não, mas é seguro! É o, tipo... é o Rocket ou o Groot. Ele fica assim com R2 e 2v2. Então, você abriu a porta? Uhum. Então, vai lá. Foi uma porta. E lá. Pronto. Eu acho que isso é de mais pra frente. Eu acho que isso é de mais pra frente. Ela só avisa. Hã? Por que ela abriu agora? Porque ela brilhou. Exato. Ela não tinha brilhado antes. Porque o Golem tava vivo. Exato. Os zumbis estavam trancando a porta. O Golem estava vivo, o Golem era a chave. Mas vocês não descobriram como que passava pelo Golem. Sem ser destruído. Não. É, só gordinho, sabe? O cara não viu, provavelmente. Não, era muito mais simples, cara. Pô, o cara ficou louco. Né? Tá bom aqui mesmo. Vocês querem saber? Quero usar três elementos que não é super efetivo. Quais são os três elementos valiosos para os anões? Ouro. Ouro, prata e cobre. As moedas, né? Eu só dar uma moeda de cada um pra ele. O que, que o bicho era? Bora. Uma é cesta de basquete gigante. Mas não ia ganhar XP. Não, mas que moeda que eles jogaram do bicho no. Não, mas ele jogou na perna do bicho, não jogou dentro. Era tipo um cofrinho pra você jogar lá dentro. É? Mas ninguém tá brincando de agora. A gente não via ele lá vindo, né? Todo mundo nem sabia. Não tinha mais antigo de saber isso. É. Mas os anões, quando eles entravam aí, eles sabiam. É um rito dele. Tipo, você coloca três moedinhas, uma de cada elemento, no cofrinho, abre a porta. Ou seja, era desativado e parava. Era um jeito do gordinho ganhar mais ouro, né? Pô, e aí ele tá morto. Vamos. Pô, verdade, tá cheio. Pega lá, só saiu o veneno dele. E eu sou o latino. É, tá vendo? Só aí você não queria tesouro. Eu acho que eu queria só reconstruir. Eu queria lucrar com a sua empreiteira, né? Fazer uma universal bem grande. Uma universal. Grande universal de Calmir. A bicha que ele não se vê, sei lá, no cu tem um negocinho assim, você puxar. Imagina, cara, você faz um universal, tipo, como se fosse Victoria. Que boa, então. Igreja Universal do Reino de Calmir. Tá. A gente passa. Vocês estão preparados? Estamos sempre preparados. Pra vocês se curar, tem que dar uma ficar. Depende, se for enigma não, porque a gente vai jogar RPG, a gente fica bom. Calma. Alguém tem poção sobrando? Eu. Eu tenho. Não tem nenhuma poção. Tem uma poção. Todo mundo tem uma. Não. Só você que usou a sua. Eu tenho mais nenhuma poção. Você quer não? Eu ah, vocês têm mais. Eu tenho 3 poções de 8 de 8 mais 4. Ele é preto. Dá uma aí pelo menos. Ah, é, muito obrigado. É sim, velho. Porque se precisar de novo, fudeu, né? Ah, sim. Em cada um de vocês desce do céu uma luz dourada. Uma coluna de luz dourada iluminando vocês. Com estrelinhas brilhando ao redor de vocês. Te curando. Subiu o nível. Subiu o nível. Ah, mereceu XP por causa da edição. Deixa eu ter falado. Vamos ver se jogar aqui. Eu ganhei um D8. Eu já tava no lugar do cara. Desperdiçou, vai tirar 2. Eu ganhei um D10 de vida. Nossa, que do céu. Muito obrigado! Ai, cara! Gente, estou me sentindo mais forte. Nossa, mano! Eu não! Ele tirou 2 uns com o lado de vida. Ele me falou isso, não. Ai, caramba! Que? Você tirou 2 uns? 2 uns. Mas o mais que não viu. Que inimigo eu posso pegar favorito agora? Fizer com os olhos. Eu vi! Quais são as opções? Aberração, celestial, dragão, elemental, férico, infernal, morto-vivo. Ó, né, nós estamos num local que tem algum número restritivo de aberrações, não, né? O que a gente mais enfrentou até agora, Jeff? Mais 7. Nesse número. Inimigos. 37. Aberração, 3, celestial, 4, dragão, elemental, férico, infernal, morto-vivo. Elemental. Repete devagar. Aberração. Dois. Acho que é elemental, morto-vivo. Celestial, né? Dragão, elemental. Férico, infernal ou morto-vivo? Aberração. Enfrentaram bastante morto-vivo também. Ó, Beholder e aberração. O Mitch era morto-vivo. Acho que ele tinha morto-vivo e aberração foi os três que a gente tava insistindo em falar que o espírito do tiozão era Mitch também. Não, do Borendil. Borendil. Se fumou. Que a gente quase, teoricamente, quase deu com o Mitch, mas. Não, o que você tá fazendo? Pega aberração. Mas os fantasmas eram mortos-vivos. Vou me curar. Sim, segue a aberração. Ah, aberração. Enfrentaram o Beholder mais uma vez. Enfrentaram o Garland. O que é jogador? Okay. Okay. Rolou, são só os vocês descem um corredor. Oi, tudo bom, mãe? Oh. Vocês descem uma escada inclinada. Muito inclinada, muito íngreme essa escada. Qual tá? Que é a largura, amor? 3 metros. 3 metros, aí eu passo. Então. Dá pra você passar. Vocês descem esse corredor aí. É uma escada. Muito inclinada. O ângulo de inclinação dessa escada é de 60 graus. Caramba. É. Uma escada normal é 30. Uma escada de indústria, você tem que subir rápido, sobe forçando a perna, são 45 graus. Essa escada aí, ela desce 60 graus. É muito inclinada. Você brincar de madrugada. E a descer aí, é a mesma sensação de descer uma escada rolante que está parada. Tá como você vai descer uma escada rolante, você deu pau na escada, você tem que descer ela, que é que ruim é pra caramba, porra. É a mesma sensação que vocês têm aí, tá? As paredes, extremamente lisas, tá? Vocês vão descendo, vai ficando mais abafado, mais quente, tá? E vocês descem aí... 3, 6, 9, 12, 15, 18... Quero nem ver esse valor fazer assim, ó. 4, 5 metros, vamos descer. Se ela fechada. 25 metros, vocês descem quase 50 metros. Não, mais que 50 metros, vocês descem uns 70 metros mais ou menos. Tá? Vocês têm noção disso. Conforme vocês vão descendo, o teto não vai acompanhando vocês. Ah, isso é certo. O teto ele fica nivelado lá no nível do teto da sala anterior onde vocês estavam. Tá? Ou seja, a escada ela é. Descendo assim. Mas o teto ele continua aqui assim. É aquela fase do Mario que é It's a trap isso. E aí vocês chegam aqui embaixo e tem uma porta de 3 metros de largura. Dourada. Diferente de todas as outras. Diferente de todas as outras. E na porta, inscrições em rondas anãs. 3 é um número mágico. E na porta está escrito. 3 é um número mágico. Sim, ele é. Eu já aprendi como fala 3 é um número mágico que é não, cara. Eu só ficou olhando. 3 is the magic number. Lembra do poeminha do número 3? Ele tá ali, completo, novamente. Vocês lembram? Sim, eu devo ter aqui. Você tem aí? Devo ter, em algum lugar aqui. Só isso? Não, duvido que seja só isso. Preciso fazer xixi. Acho o poema que eu vou mijar. Ah, tá aí, já, né? Não. Vou mijar. Ah, tá aqui sim. Tá aí sim. Ele tá inteiro. O poema. Menos. Só que ele tá daqui pra cima. A única coisa que tá escrita aí é a musiquinha. Ok, que mais? Mais nada? Mais nada. E eu vou fazer outro. Você tirou a parte do DM3. É, porque era do Enigma. Beleza, agora eu tenho que cair e chegar a 02 vezes pra morrer. Na porta existem aldravas de ouro maciço. Tá? Aldravas, elas são umas argolas desse tamanho, de um palmo de diâmetro, tá? Presas em elos fundidos na porta. Tá? Eles podem usar essas aldravas para puxar a porta. Mais quatro, mais nove. Pra ou para bater. Quantas aldravas tem? Uma em cada folha da porta. Tá? E vocês notam o seguinte, vocês conseguem ver dobradiças no lado onde vocês estão, revelando para vocês que a porta se abre para dentro do corredor. Vou botar a palma tem armadilha. Como que é essa porta? A porta abre pra cá. A porta abre puxando. Abre pra trás. Tipo. Ou tipo, nossa. As dobradiças, vocês sabem que elas estão ali, mas vocês não conseguem ver o mecanismo dela, porque elas estão blindadas. Existe uma capa dourada também, por cima do mecanismo de cada dobradiça. Tá? Cada dobradiça é um cilindro de metal diâmetro de um punho aproximadamente. Pensem que vocês vão fazer. A gente bater pode três vezes na porta. Acho que abrir a porta não é opção. A gente pode descer de 3 em 3. Não, bate na porta 1, 2, 3. Mas vai ter que descer até lá embaixo. 1, 2, 3, 0. Ah, a gente não desceu ainda, né? 1, 2, 3, 0. Então, eu tava precisando descer de 3 em 3. E. Em e 3. 2 fica de fora. Por quê? Peraí, vocês estão falando que a gente não desceu essa escada? Com o Kip 9. Ela é um ano. Vocês estão falando que a gente não desceu essa escada ainda? É, não. Mas a gente já tá dando descrição lá de baixo. Mas a gente tá enxergando. É, porque não desceu. Porra, 60 metros? A gente desceu, acho. 60 metros? A gente descreveu. É, peraí, a gente já achei aqui na porta. A gente até leu. Você tá olhando o detalhe da travinha do lado? Da dobradiça. Tipo, dobradiça. Já até leu o que você foi embaixo. É, então não tem armadilha na escada. Mas pode ter. É, por enquanto. Porque são duas portas, tá ligado? Se fecha, ele vai ficar ali. Bom, o teto não vai cair, porque como abre a porta pra cá, ele ia prender, travar. Mas, porque se você abre pra frente, você pode correr pra porta. Se você abrir pra trás, não dá, porque a porta tá teoricamente bloqueando. Fica mais difícil você escapar. É só você ver o que não, mas se cada um uma aba abrir, vira uma mosquinha e bateu a frente da porta. Como se tivesse uma frente. Um homem e uma mulher tiveram um pequeno bebê. Sim, eles tiveram. Três vezes? Acabou. Pior. Foi. É, um, dois, três. Eu acho que esse cachê já lançou um precoce. Ele bombou de três vezes, né? Um, dois, três. Então, vamos abrir? Não, não. Calma. Não. Eu quero tentar saber o que tem do outro lado. Primeiro que o Padre Dirso nem chegou lá, porque pessoal, eu sou um anquilossauro e não vai passar por pessoal, mim. Pessoal, faz silêncio, vocês estão se mexendo muito, não consigo ver o que tem do outro lado. Percebe, Pedro? Percebe. Você sente cheiro de enxofre. É, realmente. 27. Você não sente nada. Ah, tô falando, vocês estão se mexendo demais, não consigo perceber nada. É o nada? O vazio tá lá também? Não tem nada lá. Talvez seja só a sua imaginação. Não. Eu consigo. Desculpa, da Lisa. É. Eu consigo mais nada. Em algum lugar por ali. Nem na porta. Nem na porta. Eu consigo perceber a dimensão ali na porta? Dimensão do espaço? Não. Como se tivesse nada. Uma estranha. Você, tá, você sente como se fosse um maciço inteiro atrás da porta. Você tá normal? Gente, presta atenção. Não tem nada lá além dessa porta. Fala se essa porta fosse uma porta falsa. Ô, mãe do Alfinho. Gente, vocês estão me ouvindo? Não tem nada aqui. Talvez seja a porta não é mágica. Será? Grião. Oi. Se ele disse que a porta que não é aqui? Mágica. Porta? Gente, se ele disse que a porta não é mágica. Mas tem porta aqui? Que não tem nada. Não tem que porta. O que é isso aqui? Isso aqui é uma porta? Sim, você vai apalpando e você vai sentindo o contorno da porta, as runas, as aldravas. Tá, mas não tem nada do outro lado. Ouro maciço. Continua assim nesse mesmo material. A parede falha em algum lugar? Igual na porta anterior que tinha lá em cima? Deixa eu ver. Que a porta na verdade é a lateral? Vamos ver se tem alguma. A gente passou por quantos níveis agora? Dois? Esse é dois. Terceiro. Esse é o terceiro. Esse é o último. Esse é o último. A piscina tá baixa aí. O quê? O que vocês estão aqui? Vocês estão lá? No redor. O quilossauro consegue descer a escada? Consegue. Consegue. 60 graus? Bem difícil, mas vai indo. Devagarzinho. Vai indo muito devagar, mas desce. Dos lados, nada. Consegue porque é a cieira, né? Se fosse um quilossauro de verdade, não. O bicho já bala. Entendi. Dos lados ali na porta. Tudo maciço. Pedra maciça. E inclusive a continuação da porta é pedra maciça. Além da porta, pedra maciça. Não, como se fosse uma porta falsa. Bria, não tem essa porta. É só isso. Armadilha, pode ser. É como se não tivesse nenhuma sala pra lá, entendeu? Investigação. Ele está 60 metros abaixo? 70 metros abaixo. 70? Não, vou lá pra observar o que tem na parede, por cima. Ok. Ou investigação, melhor. 10? Tá. Uhum. Assim ele vai vasculhando a porta, a sua porta. O quê? Não, cara. Teoricamente, se aquela porta tem muita coisa, não deve ser ali. Não tem nada à frente, eu tava falando. Ok. Você vai farejando ao redor e não percebe armadilha alguma. Tem alguma coisa? Você raspa o seu rabo assim, não sente armadilha também. Parede, você raspa a sua carapaça, não sente armadilha. Eu não ando parede. Eu posso te levar. Eu sou o pode ser, mas não eu tenho corrente que passar ar na parede, né? Sim. Você vai na minha frente, tipo. É. 3. Quanto de vida? 6. Investigação deu 3. Vamos fazer isso? 3 investigação. Não, pera. Você sobe ali voando, rente a porta, tá? Você vai vendo. Uma parede de pedra finalmente esculpida, lisinha, sem reentrâncias. Muito bem feita a parede aí. Eu acho que não precisa sair daqui, não tem nada aqui. A gente tá subindo. Jeff, tá assim, ó. Eu ia tof. Ok. E ela tá com o pezinho na parede. Tá não, caneta, é normal. Ah, caneta normal. Preto ou azul? Tanto faz. Mas só pode ficar com de subindo lá. Tá. Uhum. E eu tô farejando alguma coisa diferente. Fareja, Murray. Fareja. Joga Perception. Vai pisando aí pra ver se você vê o Toff e Griel, então. A Toff tá sentindo, quer sentir ocos? Eu quero farejar. Tá, Perception então. Eu lamo meu dedo e vejo se tem uma arca saindo da porta. Não tem. 24, então, realmente é uma porta. Jeff, 24. Eu sinto o vento de algum lugar. 24. Lá dentro é um copo, não vai ter muito pra passar. Não, é pedra. Gostaria, Jeff. Não é uma porta. Se fosse mesmo que fosse, não teria vento. Eu sinto o chave. Amor, você sente um cheiro, sim. Mas ele pelo menos corre bem sutil. Sabe quando tá chovendo e tá um relâmpago e fica aquele cheiro de ar queimado? Cheiro de ozônio. Aí você sente atrás da porta. Quer dizer, atrás da porta não, nas proximidades da porta. Então, você tá fazendo o que mesmo? Sentindo corrente de ar. Não, mas você falou que ia fazer outra coisa, não. Não, a Lisbeth. Eu ia ver se tem mais corrente. Não, sem corrente de ar. Queimando do outro lado. Única corrente de ar que você sente vindo de levinho assim, vindo lá de trás. Descendo a escada em direção a vocês. Ô Jeff, eu sinto ali do outro lado ou ali perto da porta? Perto da porta você sente esse cheiro assim. Não dá pra determinar de que lado vem o cheiro. Não puxe o porque é muito sutil, não é tipo uma churrasqueira acesa. Tô sentindo um cheiro de queimada aqui. Porta falsa? Você disse, clérigo? Sim, igual tá. Então vamos abri-la. Não. Se ela é falsa. Um então, se é uma porta falsa, não tem problema em tentar abri-la. Se ela é falsa, ela tem que ir na armadilha, né? Ah, bem pensado. Se ela é uma porta falsa, ela não é uma porta. E aí, Otávio, se ele tá é. Calma, só tá montando nenhuma ficha. Mas pode ser que ela ative um mecanismo que abra a porta verdadeira. Não, vai abrir outra coisa. Isso pode ser na sua cabeça, dependendo. Não, espera aí, espera aí. Venham todos perto de mim. 17. 17? Pezinho na parede. Tudo sólido. Não, tá normal. Isso aqui é como se fosse uma escala dentro da própria rocha. Você, Lisbeth. Eu. Eu gostaria de saber se eu sinto celestial, infernal ou morto vivo. Nada ao redor. Nada? Nem em algum local que foi consagrado por profanado. Nada. Nada. E naquela sala anterior, será que tinha outra passagem? Isso aí, tá vendo? Nessa outra sala tem um outro quarto escondido? Você dá um investigate ali em tudo, tá? E também ao redor, tudo é maciço. Caralho. Eu dou três batidinhas na porta. Três batidinhas na porta? Não. Três batidinhas que eu posso faz tempo. Eu tô contando em base 16. De época. Você bate. Penny. Penny. Gordinho. Penny. Gordinho. Gordinho. Tá, oi. Quando você bate... na porta. Quando você bate na porta, ela não faz um som de maciço, nem um som de oco. Ela faz um som de abafado. Como se alguém tivesse colocado um colchão atrás da porta. É um buraco portátil. Ah, fizeram um corta-fogo. Ah, falei, vamos pôr um buraco portátil na porta. Aquelas portas corta-fogo. Porta, vamos é colocar o buraco portátil na porta. Porque a gente consegue atravessar ela. Fogo. Explica aí. Se não tiver um fundo do outro lado, vamos ver, se não for uma extensão, o buraco não vai ficar, tipo, você não vai ver o fundo do buraco. Você vai ver uma passagem entre a porta. Se for uma parede fina, tem um túnel. Exato. Até 3 metros, tem um túnel. A gente pode tentar. É melhor do que nós já temos. Eu volto normal. Mas não é lógico, porque você tá falando como que eu sabe? Eu tava pensando o que ele tinha falado, agora eu voltei ao normal. Bom, pensando também, os anões não iam ter sempre um buraco portátil, então... É, mas a gente pode burlar como entra, né? Mas acontece que essa sala é exclusiva. Tentativas de vocês, até agora. Essa sala não é de todos. Vem comigo rapidinho, só. Eu já tô com você aqui. Na altura aqui, Jeff, em vez de descer a escada, eu vou ir pela parede reto até o final. Vendo sinal, mesma altura, sem alguma coisa do lado. Ok. Top? Tudo tempo sólido, tudo maciço. Mesma coisa. Do lado de cá, mesma coisa. No teto, mesma coisa. Parece que eu vou ter que usar, encontrar a caminha lá. Use! Não funciona. É mó escroto, né? Não, peraí, não funciona assim. Deixa eu ver, você encontra um lugar, você não encontra a passagem. Você memoriza um lugar e encontra o caminho mais seguro até esse lugar. Ah, ia ser muito bom. Você sabe como que é do outro lado? Não. Então você não vai encontrar o caminho nunca pra lá. Como é que é? Find... Find the path. O que a adivinhação faz mesmo? Será que se eu abrir essa porta ela vai explodir? Sim! Uma adivinhação, uma boa. É um bom momento pra fazer adivinhação. E quer aí, fazer uma daquelas suas profecias agora? Bom, se ninguém quiser fazer nada, eu vou abrir. Venham perto. Ah, me faz de urso. Vem aqui pertinho de mim. Tô do seu lado. Calma aí. Eu tô rezando pra vir fogo. Pode abrir, pá. Vai na fé. Elfos. E aí, o que vocês vão fazer? Tem alguma coisa faltando nessa porta? Tem buraco de chave na porta? Isso, não tem buraco de chave. Então não tem tranca, só tem o brava. É só vamos abrir. Não, não. Se isso é o tesouro, destrancado. Você é a. Você vê o que eu falo. Passagem, é de quinta nível. Não tem magia. Degraus. Não tem magia. Alguma coisa. Alguma mecanismo. Talvez ele não. A magia não está já na sei. Porta. Vamos transar aqui e fazer. Magia pode não existir. Mas sim, qualquer lugar desse lugar. Qualquer lugar de São Paulo. Tá na música. Dá uma ideia brilhante, Murno. Caralho. Calma aí. Vamos fazer tal coisa. Jeff. 13. Ó, minha mamãe vai ter uma ideia boa. Os zumbis estavam com. Não. Tem alguma reação? Não. Passa pro Rubi assim, ele não brilha, a porta não brilha, não faz nada. O Rubi era o que dava vida pro ornamental. Só esquece, pode deixar o Rubi de fora. Já. Pode usar a magia. É válido. Não tem passagens. Quanto procurando tudo ao redor, não tem uma passagem secreta. Até transar com ela. Vamos abrir essa porta. Ozônio, o que te remete, Ozônio? Vamos fazer assim, ó. Alguém fica lá em cima segurando a porta e a gente abre essa. Calma aí, Jeff. Vou subir lá e vou fechar a porta. Não! Quando você fecha a porta, ela fecha. Nada acontece. Ela fecha. Ela fecha e você não abre mais fica ela. Escuro aqui? Fica, ó. As armas de vocês estão iluminando. A gente consegue apagar a luz das armas? Consegue. Vamos apagar a luz das armas? Beleza, mano. Qual que é a diferença pra mim? Pra você demonstra que a gente não, tem. Deixa a luz assim, o machado já está ativado. Só no vanto de tenebra a gente consiga ver. O machado já tá ativado. É, o machado morreu. Mas o que tem a ver o 3 é o número mágico, então? Foda-se, tenebra. É o número mágico. Anão, tenebra, calmir. Reza pro calmir enquanto a gente paga as luzes. Exato. Paga as luzes. Sim. Tudo fica escuro. Reza pra calmir aí. E agora sabe o que é um milagre? Eu pego a minha bolinha, acenda. E aí tudo fica iluminado. Você viu? É engraçado, né? Eu me acidente. E aí, o que vocês fazem? Uma tentativa boa. Jeff, eu vou caçar com qualquer coisa. Já sei. Uns pontinhos pra ideia. A maçaneta maleável. Não é maçaneta, é só uma brava. É uma argola, falei, tá, você se gira, Sim, falei, tô sentindo cheio de queimado. Ela não é aquela de bater na porta, e o som, não. Se ninguém dá atenção, tem aquele bojo pesadão pra você bater. E se ele... É só argola mesmo. Abrir a porta de cima e a gente vai lá em cima. Hã? Nem melhor usar o tomate. Não, não gira. Mas você consegue rodar ela através do elo que tá prendendo ela. Não, mas sai, olhar. Consegue girar assim o anelzinho. Siri, coloca seu bichinho pra abrir a porta. Que coloca meu bichinho? Jeff, vou lá. Foi a melhor opinião que nós já tivemos até agora. É, não, você não vai abrir a porta. Que isso? Ela é doida. Jeff, você tá aqui, caçar algum... Pode abrir qualquer porta. Só o som é abafado. É abafado, é estranho. Jeff. Então eu vou na porta inteira. Não sei se alguém já procurou isso. O som na porta inteira é abafado. Na parede. Por alguma pedra falsa, piso falso. Já procuraram. Já procuraram. Vamos abrir. Quatro pessoas diferentes. Assim, abafado, uma porta abafada. Dá um exemplo disso. Pra eu associar. Sabe aquelas portas de algo abafado? Imagina que alguém colocou um colchão atrás da porta. Você bate na porta e abafa o som do outro lado. O som não ecoa e alguma coisa reverbera. Mas seria alguma coisa física, não seria tipo um líquido? Não é igual aquele quarto de... Difícil definir. Poderia ser um líquido. Gente, vamos abrir essa porta. Tem calma. Mas vamos abrir com trauma. Mano, traumatologia. Essa porta precisa abrir com traumatologia. Não fala de peso, ele só fala que precisa estar aberto. Um tesouro de anão está aberto, gemas. Não? Tá, se tiver fechado. Um tesouro de anão? É. Tudo aquilo que eles puderem colocar lá. Parecem dragões? Tá. Eu vou usar o localizador de dia. Vou fazer um. Sabe, usar o localizador de dia com uma um objeto. Ah. Jeff! Vou procurar uma gema. Ah, pode ser um rubi, porque eu acho que ninguém aqui tem rubi. Ok, então eu tenho treino na mão. Só um. Você sente assim. Calma, apontando na direção do morro. Todo mundo tem rubi. Todo mundo tem rubi? Qual que é a pedra que vocês não têm? Pedra preciosa. Esmeralda, alguém tem? Esmeralda. Eu tenho o anel que alguém achou, alguma das coisas que alguém achou de esmeralda? Eu acho que ninguém tem esmeralda. Não, tem. Esmeralda não lembro, não. Mas... Eu tenho jade, isso eu lembro. E ele também. Isso é uma outra coisa mais rara. Jeff. Adamant? Onix. Diamante. Vai apitar aqui. Mito. Aponta pra você. Não, diamante vai apitar lá pra baixo. Apitar lá pra baixo. Tá com o beholder. Que é isso, Minecraft agora? É, não, eu vou procurar Onix. Onix. Onix é precioso? Onix. É uma pedra preciosa negra. Mas. Tinha na mina, não tinha? Não sei. Mostra mais perto que tiver. Você consegue me carregar? E se não tiver Onix no tesouro? Que tá lá, tu já é até 18 metros. Então, parece nada. 18 metros, só que não é na parede, sabe? Não é muito. Jeff. Vou tomar meu machado. Passar perto da porta, ver se revela alguma runa. Ele pegando fogo? É. Certo, você faz isso. Não acontece nada. O cheiro fica mais forte. Não, o cheiro não fica mais forte, pelo contrário, dissipa o cheiro. Jeff, minha espada. O que você vai fazer com sua espada? Não, ela tá brilhando? Não. O Murray falou do cheiro. Ele não próximo ali. O Murray falou do cheiro, mas eu não tava próximo, né? Não, tava, você tava lá no alto com o Gabriel. Ele nem falou do cheiro, ele só... Falou. Falei, mas ninguém deu atenção. Você falou? Então pode rolar top test. Ele falou, eu tá com cheiro. É, top falou qualquer... Peraí, eu ouvi aqui, Perception. Perception. Tá, 23. 23? 23. Ouviu? Eu ouvi. Cheira do quê? Ozônio queimado. Ozônio queimado. Fala isso de outra forma. Ozônio queimado. Ozônio queimado. Gás. Ali? Combustão. No tesouro de um anão. Um cheiro de resíduo do gás. Talvez. Menos isso. Eu vou procurar. Eu posso. Vou... Posso detectar. Ah, peraí. Peraí que tá o mais próximo, né? Mais próximo. Ponta pra trás. Pra trás? É. Tem como eu fazer uma maldita pomada pra visão da verdade? Tem um monte de coisa que te boticário dá pra você fazer. Vai valer 25 por hora? Vale. Vale. Só uma água santa já vai uns 30 pior. Tem água benda de monte. Água benda vai uns 30 pior. Pega pior e vai raspando pra botar fora. Só um pouquinho. Eu peguei tudo de esférico lá de ontem. Antes de você fazer isso, eu tenho uma outra sugestão. Por que você não olha o que tem atrás dessa porta? O que eu tô sentindo é lá em cima. Não é melhor olhar numa porta de verdade? Você só... Meu Deus. Omar, eu você não vai gastar isso, lógico. Eu quero ver se vai voltar no salão de prata lá. Bom, aí você vai saber se isso vai ser uma porta ou não. O caminho pra onde me leva. Eu quero ver se... Até o salão de prata não tem as estátuas. Não, então, se você eu vou ver se é isso, eu nem vou trazer, eu volto. Bom, enquanto você se decide, eu vou preparar uma... Eu quero tentar sentir o cheiro que ele falou. Sentiu. Mais forte ou mais intensidade? Abastando as coisas. Uhum. Mais intensidade. O que você lembra? Pode dar liga. Uma magia ou algum experimento químico, alguma mistura de alguma coisa? Algumas magias podem emanar esse cheiro. Por exemplo? Experimentos químicos também. Qual que era a outra pergunta? Qual que era a outra alternativa? Alternativa também. Quais? Magias, experimentos, quais que eu lembro desse dia. Nossa, diversas magias. Relâmpago é uma delas, por exemplo. Né? Diversas magias. Difícil focar em alguma coisa assim. Fala o teste de inteligência, dificuldade 20. 24. No 20, perdão. É. 21. Tomar no seu cu. Baixo largo, desgramado. Cuidado de 20, cara, tem mais 10 de. Página 781. Poder. Sim, magias que mexem com eletricidade, magias que mexem com ar podem despertar esse cheiro. Tá? Magias que de alguma forma alterem a realidade, às vezes fazem isso. Tipo. Círculos de aprisionamento. Uma porta dimensional. Temos opções agora. Zé, quando você falar que não fizer sentido ali. Cara, eu tô com todo mundo procurando lá, você tá lá fazendo macerando e você faz a pomada. Tipo, uns 15 minutos por aí, uns 10, 15 minutos. Eu tô com o pé meio atrás porque eu tô achando assim, como não tem nada nessa porta. Tá feito, pomada. Nada além dela, nem os arredores. E esse cheiro me lembra bastante quando. Eu lembro uma vez que a Inanna fez uma magia. Que ela tentou me mostrar, tentou fazer com que eu sentisse como que é o reino de Wina. Ela abriu um portal e o cheiro é praticamente o mesmo. Esse cheiro do espaço, eu não sei distinguir. Alguma coisa muito estranha. Quando você destrói o oxigênio? Ah, eu não sei te explicar, mas é muito estranho. Mas o cheiro é bem característico. Eu tô com medo da hora da gente mexer nessa porta, a hora que a gente abrir vir algum vácuo, levar a gente pro espaço, pra algum outro espaço dimensional, alguma coisa assim. Que a bruxa fez lá na biblioteca. Então eu lembro do cheiro também da noite. Sim, igual, o cheiro é igual aquilo lá. Abençoada fez. Isso, que a gente passava de um portal e saía num outro lugar. Exato. Sim. Se for isso, não tem perigo agora, tem perigo da onde a gente vai cair. Tá, mas por que teria uma porta aqui? Porque é apenas simbolizando que a meia está a magia. Tá, mas a gente vai abrir essa porta? Ou que alguém desconhecido que vier aqui vai primeiramente abrir essa porta. Calma aí, mas... Então, se for realmente essa magia, sugiro que todos toquem nela ao mesmo tempo. Porque se for uma pessoa, essa pessoa pode se dar mal onde vai cair. Então vamos três por vez. Tá, mas cair. Mas por que? Os três por vez, beleza. Mas vai cair, todo mundo caindo e eles caindo, é diferente. Mas por que que na inscrição tava faltando um verso? Uma frase? A inscrição é o que? Não tá faltando. Falta a parte que era pra decifrar como fazia lá no outro lugar. Aquela parte é específica daquele enigma. A música termina aí mesmo. Será que temos que avançar em três mesmo? Eu não sei. Mas antes, só pro Pelecal, só é melhor abrir a porta com traumaturgia e a gente ficar afastado. Fala isso. Eu vou pegar uma moeda de ouro, uma moeda de prata e uma moeda de cobre. E aproximar da porta. Você vai encostando assim na porta. Você toca na porta. Nada acontece. Já passou dessa parte. O que tá pra nos fazer um filho? Vamos a nos afastar da porta e abrir com traumaturgia? Você tá muito tarado hoje. Hein? Hã? Vamos nos afastar e abrir com traumaturgia? Calma. É calma? É. Pensa em você. Calma. Essa porra abre e fecha portas e janelas, né? Sim. Independente do peso, né? Sim. Se elas estiverem abertas. Se elas estiverem trancadas, não. É. Que merda, né? Quanto vocês se afastam? Ela tem uma distância de 18 metros, então a gente só vai ficar. Eu me afasto 5 metros. Se eu tiver, eu vou lá em cima. Pra cima. Pra cima. Que assim, você que vai. Tá. Quem que vai? Eu aqui tem chão aqui pra cá? Eu abro. Não. Não. No corredor. Ó, já estou até preparado para abrir essa. Você tem sua sandália? Ok. Eu tenho a taumaturgia. Você tem a taumaturgia? Vocês dois têm, né? Tem. Nós três. Os três têm? Nós três ali. Vamos os três juntos. Vamos aos três juntos. Vamos aos três juntos. Porta três. Não vai acontecer nada. Três. Mas ok. Aí eles têm que abrir o fecho. 3 vezes 10 é 30. Porra, tem três, e três tá ali, e três é o número maior. Okay. Nós três vocês temos se afastam, e nós três fazemos. Vocês três ao mesmo tempo fazem taumaturgia na porta. Nada. A porta dourada brilha com o efeito mágico na magia de vocês. E aí vocês. Tan, tan, tan, tan, tan, pum! E a porta se abre. E tem parede atrás. E de lá de dentro. Nada, não surge nada. Mas vocês enxergam atrás da porta algo bonito. Uma luz alva, forte, vibrante, quase cegante, mas que não ofusca vocês. Para você, é uma aura mágica extremamente forte de... Destruição. De... Transmutação. Eu não sei, acho que isso é transmutação ou é conjuração. Portal, acho que seria mais conjugação. Transmutação, acho que portal. Portal espaço. É, eu acho que é isso. Transmutação. Sim, amiguinhos, um portal mágico diante de vocês. Uhul, eu pensei que você não viu nada. A porta tá bloqueando. Sim, a porta escondeu o portal. Espere, vamos atravessar de 3 em 3, já que 3 parecem ser um número mágico. Tá, mas é alguém que tem que ficar. Alguém. É por isso que ele chama a torneira de bruxa? Nada, vai, eu depois morro. Vai ficar doido. Fica naquela. É, a gente tá em 9, gente. Vamos passar todo mundo. Volta aí no buraco. O Kibe tá junto. Nossa, então vamos ver se a gente não tá com pulga também, porque senão vai crescer esse número, né? Nossa, ele não é um elfo. Exponencialmente vai crescer esse número. Não, porque se conta bichinhos. É. Fudeu. Nossa, olha aqui. Uma pena, separou de mim. Agora estamos em 10. Daí, o que vocês estão vendo? Bom, vamos separar os grupos, então. Tá, mas e aí, o que vocês estão vendo? Gente, é um portal. Tem um caminho. É um portal. Você não tá vendo a luz? Sim, nossa, né? É linda demais. Ela não... está te cegando. Você não... Conjuração, magia. Conjuração? Conjuração. Você queria algo que... Não, mas você viu que... Você não pega nada. Eu pensei que ele transmutava o espaço também. Verde. Você vê aquele preto mesmo. Mas... E aí, o que vocês fazem? Acho que vamos ficou física nisso. Bom, tenta vamos separar. Top. É que eu achei que a luz iria... Você iria alguém chegar vai comigo? Diferença. Parece que tem um portal aqui em frente. Eu tava vamos lá. Por isso que nós falamos de atravessar de três em três. Puta, capitão. Você é foda, hein, capitão? Tá, como é que vocês atravessam, então? Andando. Fazendo três em três, igual ele falou? É. Pulando, mais legal. Quem são os três primeiros? Eu, o Ariel e o Kip. Ah, puta que pariu. Por isso que eu mandei isso aí junto com ela. Não, eu não vou com ela. O bichinho para do lado assim, ele... Taca junto. E vai andando devagarinho do lado dela. Vai bichinho, vai parecer. E vai morrendo. Pera. Se o bichinho conta, minha mãe também conta. Então, uma alma. É uma alma. Vocês são os indéis, porque... mas não é uma criatura. É. Bota no buraco portátil qualquer coisa. Então, o que é o quê? Uma criatura. Mas ele é alma. Ele é alma. Talvez até de outras pessoas. Se combinar o seu arco com o Kip, fala no humano completo. Burro, mas completo. Completo de 17. Calma aí, virou um... Você nunca assistiu aquele filme lá que o pai do moleque morre e volta em forma de cachorro? É. Faz com o Kip, sua mãe que o bichinho chega perto do portal. Você chega. Nunca vi esse filme? Nossa, vocês estão na cara. Que o pai vira o boneco de neve. Nossa, aquele é mais bizarro. Queimou o dedinho dele. Por quê? Aqui foi coçar no bagulho. No portal? Beleza, estamos em 8. Eu vou entrar. Queima seu dedo. Caralho, hein? E os três de uma vez? Vamos tentar, né? Dá o dedinho aí, Grião. Não? Um dedinho junto. Vamos. Esse bicho é meio doido. Enfia logo isso aí. Suas mãos vão entrando no portal. Vambora. Eu sinto falta do gordinho. E aí, vocês vão entrando? Ele pega a ficha, você interrompeu. Vocês vão empurrando o corpo lentamente. Vocês estão pra trás. Lentamente, vocês estão pra trás. Vocês vão vendo o corpo deles assim, a partir da mão, se expandindo assim. Um palmo além do portal, o corpo deles vai ficando cinza, como uma rocha. Eles vão entrando assim, corta. Vão entrando. É o gordinho de volta. Vão entrando. Até que vocês desaparecem completamente. Antes de eu sumir, eu falo assim: ó, entre os três junto. E desaparecem junto com suas fichas. E aí, o que vocês fazem agora? Droga, o Ariel tá passando mal. O que aconteceu? Não tem Ariel aqui, amor. Você está louco? Quem é ele? O Ariel, o que aconteceu com ele? Ele sumiu. Ele foi embora, ele atravessou aquela luz branca ali. Mas ele tava gritando, o que aconteceu com ele? Não sei, talvez deve ser dolorido. Não mas... sei, mas o bichinho queimou o dedo. Não parecia fatal, mas de fato temos que atravessar. Será que eu acho que ele voltou? Só quis enganar vocês. Hã? Ele voltou? Você não sabe de nada, né? Ah, não sei, eu quero ver não. Fazer um teste, eu percebo. Ele tá mentindo. Que é que eu faço, eu sei. Vamos lá, cadê? Eu também tenho um carisma. Oh, verdade, é sabedoria. É sabedoria. E é blefar dele. Olha o seu blefar. Deception? É, não tem blefar. Não, que percepção, é blefar. Deception. Deception. Todo mundo teria que rolar, né? Rola decepção. Todo mundo teria que rolar. Você, rolar, você me pode rolar, todo mundo. Meio um. Você me enganou. Deception também. Também, pode rolar. Não, vocês rolam um. Sabedoria. Pra... Ah, é sabedoria? Pra resistir à mentira, sabedoria. Então, né, né? Você entrou. Então é com vantagem por causa do banquete. Nossa, tirei 19 agora. 16, eu tirei 20, 11. Não, 26. O meu deu 22. Não, 11. Desculpa. Não é save intro, não. É ability check. Eu acho que seria 1% ou 7 no máximo. Né? Ó, o tiozão. O tio. Não teria por que o Grião mentir, teoricamente. Ele tava brincando. Por que eles acharam que o Grião tá mentindo? Tem. E por que você tá um elfo? Eu não tô jogando, não. Porque ele vive aprontando esse tipo de coisa. Tipo, some sem dizer nada. Transforma um cara em salamandra. O cérebro dele já tá fudido de tanta erva. Aí você é o quê? Sabedoria ou insight? Sabedoria, sabedoria. Insight pode ser. Bom, então, pra ser justo, Rafa. Ability check ou vital? Ability check. Não, não é ser 21. Eu tirei 26. Meu deu 4. 11. Me deu 18. 26. Tipo assim, Rafa. Então, em qualquer situação que eu gritar ou fazer coisa do tipo, joguem também. Não assumam que realmente está acontecendo alguma coisa. É. Exato, exato. Caímos agora no conto do lobo. A partir desse momento, o Grell tá mentindo? Cara. O Grell está mentindo. Não, não tá mentindo, não. Eu acabei de ouvir, ele tava gritando de dor. Ele estava brincando. Não, o pata do negócio ali falou que o bichinho também quebrou. Mas quando eles. Mas por que só ele estava gritando e. Mas porque se ele ela tem. Ela não queima. E o bichinho? Conto do lobo. Agora conto do lobo. Você falou, não falou. Não, mas é que nesse caso foi muito tipo. O que tá acontecendo? Você ouviu o que ele disse? Tem que ir os três de uma vez, se for separado. Tá, mas você só resistiu. Ela falou. Ela falou. Não, ele falou que você tava vendo. Peraí, eu vou ver isso aqui. Tive tem resistência. Não, vai dar choque. Se você for sozinho, vai queimar. Ai, queima mesmo. Pra diabo. Ah, eu não vou cansar esse negócio não, vai queimar eu. Pera aí, vem cá, eu pego a... Vou eu, você e a Top. Vem cá. Ah, ela falou pra gente ir três. Vamos então... rilar junto, ó. Um, dois, se doer, três. Você vai apanhar. Vai! Ô, Jeff, eu vejo a mão do outro lado. Você vai ver outras coisas. Você nem sabe se tá vivo. Você vai ver outras coisas. Por isso que ele tá perguntando. Qual seria a sua reação ao sair do outro lado e ver aquilo que você viu? Eu fiquei chocado. Ok. Você não tá vendo a mão nenhuma? Você não vê mão alguma. Como é que eu vi? Eu também não sei. Você tinha a mão na sua bunda. Eu não sei o que eu ouvi. Eu não sei o que eu vi. Programa do Silvio Santos. Nossa! Você está realmente vocês vão colocando a mão assim, e a sensação que vocês têm é que vocês estão enfiando a mão num rabo congelado. Tá? Vocês sentem os dedos adormecendo, e aí vocês vão empurrando, empurrando, e vocês sentem aquela dormência estranha passando assim por todo o corpo de vocês. Vocês vão indo, indo, indo. Antes de eu vir assim, viu? Era a brincadeira dele. Eu acho que tem alguma coisa do outro lado. Vamos, que coisa estranha. Viu? Ele também gritou. Desaparece. Mas o também gritou. E eu gritei, viu? Era a brincadeira dele. Vocês desaparecem por completo, só com vocês três. Bom. Vamos? Aí se fecha. Vamos dar as mãos. Vamos fechar a porta. Vamos dar as mãos. Fecha a porta. Se eles voltarem, tá tudo ok. E aí, Lisbeth, Maureen e Celerinho. A gente junta as mãos, tudo uma em cima da outra e vai entrando. Pode ser? Pode. Foi? Foi. Vocês atravessam. Parabéns, Théo. O quê? É pra começar 3 em 3. É, e tá tudo paranoico, 3, 3, 3, 3. Exato. Eu apostei na Mega Sena esses dias. Qual seria a reação de vocês... Você não, você foda-se. Mas qual seria a sua reação ao ver o que você viu? Você chegou do outro lado e viu o programa do Silvio Santos. Não, é sério? Sério. Você é um monte de mulher feia no palco. Não, como assim? Você viu o programa do Silvio Santos do outro lado. Qual seria a reação do Theo? Ele saiu do outro lado e viu o programa do Silvio Santos. Sua reação seria... Uma coisa bem diferente, bem comum. Qual a reação do Theo? Choque também? Você chega lá do outro lado, tá os três... Parado. E tá aquela baralheira. Eu fico em curiosidade. De a Ciere, ela já tá andando lá pra frente, olhando e meio que saltitando assim. Eu tô em posição de defesa, tá muita gritaria. Tá... Calma aí. O Grel tá parado em choque. O bichinho ele tá andando todo felizão, balangando o rabo. Qual seria a reação de vocês quando vocês... Eu tô em defesa, lado, tá? Mas... Barulheira, gente... Vai, mas os três vê os problemas. Todo mundo está vendo a mesma coisa, todos vocês saem no mesmo lugar. Qual que é a reação sua? Qual que é a sua reação? Defesa. Você sai do outro lado, você... Primeira reação, é tão... Tão absurdo que você se defende. Né? Defenda. E aí vocês três chegam lá, tá? Eu... Quando vocês três chegam, vocês veem o Grial parado assim com cara de bobo. Assim, falando assim, né? O bichinho do lado dela, brincando também, pulando também. Tá? O Théo olhando assim por cima do escudo, que ele estava em posição de defesa, olhando por cima do escudo, piscando os olhos, coçando a cabeça, como se ele não acreditasse no que ele está vendo. Tá? E aí vocês três que chegam por último também vêm. Vocês saem num salão octogonal. Por isso é bom ser isso. Não tem uma reação estranha. Isso aí não são um todo não. Calma, posso desenhar aqui um quadrado, Gê? Bicicladinho. Poçado. Ah, ficou bem torto, tá? Mas não é um problema. Na verdade ele é um pouco menor, ele é mais ou menos aqui, assim, ó. Ficou meio exageradão. Agora ficou um hexágono, mas aqui. Cara, esse exagerado que é uma palavra aqui, né? Apresenta. E aí, vai fazer de cor de rosa, tá? Tem uma nuvem, mata! Dourada. A nuvem do eu monto! Nossa, essa é puro de coração? Cala a boca! Puro de coração. É, não é só de coração que tem que ser puro, não. Quase porque... matou um cara na porrada. Só porque você não ingere colesterol, não significa que você seja puro de coração. O que é isso aí? Já falei, ó, couve-flor no mato. Não tem uma. Flor do mal. A verme púrpura. Uma ilusão. É uma montanha de tesouros. É um cu. É um cu? Caralho, ah, tá fudido. Ó, mal passa um braço. Quando vocês saem do outro lado, vocês estão com seus itens mágicos ligados, né? E aí vocês veem a sala ali reluzindo, quase cegando vocês. Tamanho é o brilho que aquela imensa pilha de ouro, prata, cobre e joias preciosas emana. Tchau, Celso, um abraço. Emana, refletindo o brilho das suas armas. Se não, aquele do tesouro. Nossa, eu quero ver o que é mágico. Você vê diversas coisas mágicas. Você entra em coma. No meio, né? Meio do ouro, da prata, das série. Joias, e armaduras, armas, cadê diversas coisas. Cadê a bolsa pra tudo agora, hein? Vocês olham a pilha de ouro? Ela é enorme, é imensa, dessa altura assim. Tá? Tem ouro, prata, suave. Vamos nadar nesse ouro. Vocês batem os olhos e todos vocês têm o mesmo pensamento. Caralho. Deve ter pelo menos 1 milhão de moedas de ouro aqui. Caralho, o que vocês estão vendo? Calma que esse pode ser o terceiro desafio. O terceiro já foi. Será que... Toff, é muito ouro. Muito, muita coisa. Isso? Muito chuva. Tchau, Vera. Tchau, Vera. Tchau, Vera. Hã? Lá na farmácia veterinária da Avenida 7. Tchau, vai com Deus. Eu pego um pouco do ouro e jogo em cima da Top pra ela ter noção. Você é louco, para de tacar essas coisas. Top, você não consegue pegar tanto ouro. Você enche as duas mãos, enche a boca e ainda chove ouro em cima de você. Para de tacar esse negócio em mim, negócio chato, eu não quero isso. É sal? É sal. Não, é moeda, eu não quero isso. Meus amiguinhos, tem 1 milhão de moedas de ouro, 150 mil moedas de cobre, 280 mil moedas de prata, anéis mágicos. Peraí, deixa eu ver se não é mágico. Sim. Então, ó. Amor, cada um pega os itens mágicos. Todos os itens mágicos. Exato. Ok. Tá, tem um par de braceletes mágicos, de ouro. Mulher tem um tapete mágico enrolado. Ah, esse pode voar. Tem uma armadura. É uma armadura. Grande, pesada. Mágica. Tem uma estatueta mágica desse tamanho assim, feita de anos. Oh! De um cachorro. Oh, lobo. Tem dois pares diferentes de ferraduras mágicas. Tá? Tá com pesadelo. Você vê também 3 livros mágicos. Livro muito bom. Aprendeu a falar. Tudo isso. Nex tá sem bolsa, viu? Hã? Tá sem bolsa. Eu sei. Tacando buraco. Eu tô separando num lugar onde tem mais. No cantinho. Você vê também. Tacando buraco. Brilhando. O buraco vai ser ouro, meu amor. Emanando uma aura que atravessa uma caixa feita de obsidiana. Caralho. Tá? Alguma coisa mágica dentro dessa caixa. O brilho atravessa a caixa. Dá pra dar. Tem algum segredo pra abrir? Alguma coisa tá aberta. Tem um cadeado simples. Simples? Simples. Não tem trap? Não sei. Eu vou dar uma zoiada se tem uma trap. Ok. Tem também um par de luvas mágicas. Tem uma capa. Uma capa mágica. Eu cheguei a falar uma capa 47. Tem um anel mágico. Passasse uma patinha. Tem um manto mágico. Nossa, haja mantas. Tem 6 pergaminhos mágicos. Tem 3 varinhas mágicas. Nossa senhora, tô saindo assim. Tem 10, 12, 13 poções mágicas. 15 pra ser um de 3. Um par de abraçadeiras mágicas. Tem muitas coisas, gente. Uma mochila mágica. Tem a coisa da mochila? Todas as coisas. Oh, isso é muito bom. Tem duas bolsinhas pequenas, mágicas. Peludinhas mágicas, semelhante àquela que você tem. Bichinho. E tem um par de botas mágicas. Ok. tudo no cantinho. E além disso, tem mais coisas que chamam a atenção de vocês, tá? No meio daquela pilha de tesouros, vocês veem também um anel de platina com um diamante em forma de uma lua crescente, com uma inscrição por dentro dele. No idioma comum está escrito Ras al Badin. Rasgo. É o nome. Você não sabe. É o nome de alguém, né? O nome de alguém. Com sua aliança. Tá escrito em comum. Tá? Você pode enrolar algum teste depois pra saber. Eu vou rolar. Existe. Vou usar a lenda. Montadinho ali, em cima da filha de tesouros, um tabuleiro de xadrez. Nossa, feito de jade. Ai, peguei. Com peças de prata. Lindo. Representando as peças brancas e peças de obsidiana, representando as peças pretas. Nossa, na minha casa. Tem uma cota de malha prateada e vocês notam que não é prata. É ouro, você não tem casa, mano. Vou construir uma com todo esse ouro. Já é, vai pra casa dela, vai lá pra baixo. Vamos abrir um banco em vez de uma lojinha. Acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Eu não acho que tá bom pra um negócio de anão, tá fazendo as coisas preciosas e tudo mais. Um milhão em. Pior, tipo, foda-se. Né? Parece que tem pedras preciosas que valem mais do que ouro. E ouro vale mais do que dinheiro. Né? Tá bom, que minhas pedras preciosas. Você encontra espalhadas ali de diversos tamanhos: rubis, opalas, jades, esmeraldas. Diamante de 50 mil PO. E pelo menos uns dois diamantes. De 50 mil PO. Quero um rubi de 1.500 PO. Oh, você tem um rubi, é caixa eletrônico agora. Rubi 5 mil pior. Não, isso, a joia. Um rubi relativamente grande. Sim, tem rubis assim, ó. Esse eu necessito. Eu necessito. O que ele quer? É, pra contar depois na magia. Não gasta, mas não, precisa de. Não é o de 5 mil pior que você não, quer. Não, é 1.500. Então top. É um rubi, não, diamante. É rubi. Pode ficar. Fazer caixa mágica. Buraco, caixa de força. Ó. Eu tô um rubi 1.500 pior. De diversos tamanhos, tem 8. E tem um maiorzão assim, ó. Tá? Ele é tipo uma lasca de pedra. É lapidado chatinho assim, ó, afiado nas pontas, né? Desse tamanho assim. Esse vale umas 1.500 peças de ouro. Pode ser esse? Esse me interessa. O resto pode. Esmeraldas. Jades. Onix. Onix não. Não falei Onix. Onix é só a estátua do cachorrinho. Onix é só a estátua do cachorrinho, não falei a outra. Esmeralda. Opalas. Obrigado. Opala é roxo? É um carro. Amarelo. Opala é azul. Opala é amarelo. Opalas azuis. Tem de várias cores. Todas as joias têm de várias cores. É, tem diamante azul, rosa. É. Diamante rosa, mas. O azul é mais. O azul é mais caro. É? Tem só azul. O azul afundou um navio, aquela porra. Passou. Sabe o que afundou um navio, né? Chegou um dos caras que tava de vigia lá no estacionamento, chegou lá na ponta de comando do navio, né? Ponta de comando do navio, né? Beleza. Chegou lá na salinha do timão, né? Comandante. Mano! Que foi? Tem um casal transando lá no Carambeque. Demorou, vamos lá ver. Dizia todo mundo. Nossa. E o barco ficou a ver navios. E o barco ficou a ver navios. Não sei. Não, pera. Pensar que é. Mano, eles fizeram tudo possível errado nesse barco. Se o cara batesse de frente, não afundava. Se o cara acelerasse, virava, não afundava. Mas não. Ele engatou a ré do navio e. Nossa, o cara mereceu morrer. Mereceu. Não, o cara foi posse. O cara, se morresse, não merecia morrer, né? Na verdade, o Carlos Russo descreveu como é que foi isso, né? Zeus perguntou pra Deus. A3, água. Aí Deus perguntou. B4, água. Aí Zeus perguntou de novo. C5, Deus respondeu. Titanic. Afundamos o Titanic. Ai, ai. Nossa, achei formiga. Não? Formiga voadora. Ok, o que vocês fazem? Abre o buraco portátil. Vamos tentar. Vamos identificar os itens. Vamos identificar os itens. Tem uma magia, equipe? Vamos identificar os itens? Bom, eu preciso de um anel de platina. Não, porque alguém. Não. Que? Ele é o meu. Preciso do anel. Vamos identificar os itens e descansar. Esse é esse que eu peço. Então, anel de platina. Faça assim, ó. E o diamante? Divido praticamente em quatro. Uma parte só de nada, preciosa. Dois terços de ouro. Veja, e o outro. Tô brincando. Que? Ó, eu vou dividir o buraco portátil. Mas eu sei que tem. Mais ou menos assim. uma partezinha. Peraí, que eu tô vendo uma magia. Só pra as pessoas. Ah, no outro, vou sobrar três. Os outros dois terços. Ouro. E no último repartiçãozinho ali, a gente coloca tipo, o restante. Okay. Prata, cobre. Uhum. O buraco portátil, a gente é esse aqui, ó. 3 por 3. Exato. Tem de tesouro. Então, eu pegar e identificar os itens. Eu não coloquei os itens lá dentro. A gente vai identificar agora. Exato. Fechei o buraco portátil, guardei no bolso. Ó, gente, todos esses itens aqui são mágicos. Só toma cuidado com a quantidade de item no buraco por causa do peso, né? Não, o buraco fica... Não, lá dentro, você não pode dizer. Se você ceder um o volume ou o peso... É? Eu achei que era como uma sala. Pra mim também, eu achei que era como uma sala. Não, tem um peso. E o ouro pesa pra caralho. Aí depois a gente vem, eu faço um... Quanto? Dele. E se tá com a poção de diminuir nas coisas? Qual é o peso? Você sabe, o Akof? O peso que o buraco aumenta? Ah, depois a gente vê. Eu sei, Akof, sabe, mas eu não sei. Então, porque pra gente não exceder esse peso, né? Porque senão, não, já era. Todo tesouro. Não, não ia perder de novo, né? E ó, que ouro é pesado. Não, a gente vê ali. Não, ouro é mais leve que prata. Ah. A gente vai ter que dividir isso aqui muita. Vamos ter que colocar na mesa tudo. Ouro é mais leve. Por que não? Vai fazer uma mansão pra nós. Você nunca viu? Ah, não, a gente vem com aqui. Já guardei os itens. Acho que ela falou já alguma coisa. Pô, vamos fazer um salão de ouro. E a prata é mais leve que o aço. E a cultura, como sempre. Eu vim morar nessa caverna aqui. Tá pronta, tem uma armadilha já. Já sei passar por todas. Vou morar aqui. Tem que viver o balão de pedra, de ferro. Não, não precisa. Deixa o que pior. Ah, é. A Top deve ser boa em fazer essas coisas. Não, é pesado. Não, mas é um item. Então lá, mostrar a imagem dele. Você tem imagem do cidade dele. Acho que tem uma ferradura pra cada cavalo. Mas só tem duas. Mas deve... Não, uma meu e uma seu. Mas acho que tem que ficar tipo. Então, você acha que. Gente! Gente! Diga, meu bem. Buraco cortado não tem limite. Não? Nossa, coloquei tudo! Toto! O gordinho não vai ficar feliz. Curtinho não vai ter mais uma moedinha. É só limite de volume ou não? Só volume. Só volume. Então tá. Cara, eu vou poder andar em cima do ouro desse buraco. Eu viro ponte de ouro, tá bom? Dá pra tomar banho tipo o Tio Patinhas. Não, nossa, não faça isso. Não eu faça vou isso. Chantar, mas eu vou comprar esse reino dele. Não, não. Não, de borraga, não. Parece que você só vai tomar uma suada do nariz. Nossa! Mas a ambição, né? Tem que tomar cuidado. É, tomar cuidado com a ambição. Isso. Fica ansiosa. Fique tranquilo. A ganância não levou a ganância, gordinho. Conosco ele vai fazer, vai ter bolsa. Sabe o pior? Bom, lembra. Eu tenho ouro, eu não usei pra porra nenhuma, quase até agora ouro. Eu também não. Exato. Só pra. Eu gastei 10 pior ainda. É, só pra saber não. Eu tô mais interessado que você mais que brilha aí. Eu também, eu quero saber o que você tem fora. Lembra que uma parte vai ser pra restaurar aqui. Lembra-se que nem fácil, não é fácil. Tem uma parte que tem é, tipo uma mochila. E tem outra parte. 10%. A gente vai pegar de volta. Aí volta o cliente. Hã? Volta o cliente. Vou mostrar um dos itens pro Ariel poder ir embora, que ele tem horário, gente. Se vocês quiserem, a gente gasta mais uma meia horinha pra vocês identificarem os itens. Tá. Tá. Um desses braceletes que estão aí. Se tiver fome, é já não. Eles são feitos de bronze. Tá. Tem detalhes de. Parece ser aço. Mais cinzento, com algumas pedrinhas preciosas. E cunhado em alto relevo. Em cada um desses braceletes, vocês veem um hexágono, como se fosse um escudo. O rosto de um elfo. Quatro. Flechas atravessando por trás do rosto do céu. Já pus isso aí. Vamos ver se é bonitinho. Nossa, que bonito. Brasses of Archeris. Bonito. É, eu acho que é pra você, né? É. Se pá, né? É um elfo com flecha. Não, eu. Não vai pelo nome. Foi um elfo com flechas. Esse bracelete. Bracelete da arquearia. Dá mais dois no ataque a lança, né? É uma coisa assim. Ela muito, oh meu Deus do céu, mas. Já ajuda. O quê? Sabe qual é a dificuldade pra você arrumar um mais um hoje em dia? Hoje em dia? Não, hoje em dia. Semana passada tá fácil. Na terceira edição é? Easy. Na terceira edição é easy, agora é. Nessa aqui pra arrumar um mais um ou mais dois ainda? Uhum. Uma arma mais três? É então eu tô seguindo o sistema risca, né? Se eu for seguir o sistema risca, tipo, pra vocês estarem com uma arminha mais um é no máximo. É mais um, só que com o cara deu maior efeito de nada. Tanto é que vocês notam que, pela regra oficial, o attunement São só três itens. Sim. E eu nem tenho arma que é mais um ou mais dois, mas por favor. Mas o Uriel veio com uma arma já direto. Nenhuma arma que é mais um ou mais dois. Só, acho que é só você que tem. É, mas a sua arma não é mais um nem mais dois, mas olha o regaço que ela faz. Não precisa ter o bônus de melhoria. É. Você não vai atacar com essa, não vai usar o efeito dela. Não, poderia usar normal. Mais um e mais um é de meu pai, que ele treina muito, ele voa com arco. Então tá, você tem uma, anota aí. Racers of Art. Parou? Beleza. Vamos lá, né? Escrever depois. Aliás, beleza. Faço isso depois então. XP rápido, dá tempo? Dá. Você bebeu de nível? Apesar que, posso ser sincero, já. Eu parei de escrever o XP lá nos 114 mil. É, só pra gente saber quanto a gente tem. O meu nem tá escrito na ficha. É, eu vou controlar. Porque é igual, igual pra todo mundo. É pra todo mundo e. O Jeff tem um bom controle, então não há no lance. Gol! Ô menino, só deixa as fichas juntas, por favor. Se chupa pra mim, pra fazer colher pra mim. Eles só me falem quantas fichas foram, aí. Nossa, muitas. Todas, amor. Você deu todas pra nós. Dois. Todas mais 15. Então, vocês foram muito bem. Tá me lembrando hoje. Mas eu acho. 15 do 11. Nossa, já tá. Ah, hoje é feriado, né? É. Uma bela valosa esse feriado. Pra mim é ganho 100% hoje no trampo. Quantas fichas? Peraí que eu tô contando, mano. Porque você, sabe? São 107, mano. Eu não lembro quantas são. São todas, já. Levanta o corpo. Quanto deu, já? Feriado? É pra ser essa semana, mas senão eu não sei como vai funcionar. Eu acho que ela não para. Você tem um facultativo, né? Eu acho que ela não vai parar. 30 mil do gol. Ah, a sua é. São exatamente 100 fichas, amor, que você tem. Ah, mas se tiver feriado na sexta. 30 mil do golem, vai dar 4.300 pra cada um. Mas em um outro universo paralelo a gente tá com as moedinhas. E entraram sem dificuldade. E ganharam 10 mil. Cada um. 100 fichas. 100 fichinhas. 100 vezes 130. Beleza. Barra 7. Quase 2 mil pra cada um. 1.850 pra cada um. Só de fichas. 2 mil. 2 mil arredondado, né? Eu tô bom hoje. O que dá um total de 326.285. Estamos chegando a 1 milhão já. Tá ali do lado. Se eu tivesse pela tabela antiga, você estaria nível 20 já. Não, mas é que a gente. É que a gente converteu. A gente estaria com 100. Ah, é, sim, converteu. A gente estaria mais ou menos com 150, quase 160 mil. É. E estaria nível 16, pô. Tudo aí. Ou seja, vocês bem-vindos ao 14º nível. E é a fortuna. Ô Jeff, vai combinar. Eu peguei agora desaparecer e me dando na vista. Eu posso sumir com essa bolsa. Combina com essas alegrias que eu tô passando. Sim. Combina com a parte emo do brilho.